Ferrer tá ligado. Fala aí, Ronaldo. O jogo é outro. É amarelo! Comemorar cartão amarelo pode, Rivaldo? Até a comemoração é outra. E a torcida, Ronaldo? Hoje é empate! Hoje é empate! A torcida com certeza é outra. Com Betfair não é só o resultado final que importa, porque você tem mais chances de apostar e mais chances de comemorar. E novos clientes ainda recebem um bônus de até R$300. Betfair, todo resultado é possível. 18 mais. Termos e condições se aplicam. Jogue com responsabilidade. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Ciro, sempre presente. Ciro, energia que se renova. Ciro, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Ciro, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Ciro, fios e cabos elétricos Ciro, conectada com o futuro. Tá difícil comprar os materiais para a sua obra? Corre para a Obra Max. São mais de 19 mil produtos com qualidade profissional e os menores preços do mercado. Tudo com disponibilidade imediata. A Obra Max é para o profissional da construção, manutenção, instalações e para você que precisa construir ou reformar. Na Obra Max é mais fácil, rápido, confiável e muito mais barato. Avenida do Estado, 6.313 na Mooca. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou pelo WhatsApp 3003-3400. Obra Max. Alô, futebol, energia em campo, estamos chegando. Domingão super esperado, duas das maiores torcidas do estado, hoje se degladiando lá em Barueri. O Domênico Gato, por exemplo, diz que nem desodorante ia passar para incomodar o De Paula. Será? O De Paula falou assim: estou usando a mesma cueca há 7 dias, só pro De Paula sentir o cheiro. Só pro Domênico sentir o cheiro. É assim que começa a rivalidade no futebol Energia em Campo. Seja bem-vindo no youtube.com/energia97. Vamos dar primeiro boa tarde para aqueles que estão conosco aqui lado a lado, começando por ele. Hoje, o manda-chuva, o dono da... E bota manda-chuva hoje. É manda-trovão, manda-relâmpagos. Fala, seu Bento, boa tarde. Boa tarde, Sombra. Avante palestra. Esse aí deu meu... Avante palestra, é os porcos na área. Vamos lá, estamos chegando aqui. Rapaz, que chuva para chegar aqui foi... Lá pra onde eu moro, ali embaixo, caiu árvore pra cacete. É, então você que tá aí, fica atento pra onde você vai andar, fica ligado na gente, mas vamos lá pro clássico, né? Casa cheia lá em Barueri. Daqui a pouco tem escalação, já vi que tem uma mudança importante no time, já o Zé Henrique fala. Mas é nóis, vamos lá, assombrar mais um clássico aqui com nossos freguês aqui, né? Muito bem. E aí, Lelê? Tudo bem, Lelê? Melhorando, né, Sombra? O Corinthians em busca de uma reabilitação aí no campeonato. Começou muito mal, demorou pra acordar aí no estadual, mas parece que com a chegada do novo treinador aí, do Antônio Oliveira, o time tá recuperando a confiança. Só que até então enfrentou dois adversários aí que não são parâmetros, né? Que foi a Portuguesa e o Botafogo de Ribeirão. Agora acho que é o primeiro grande desafio do Antônio Oliveira diante do Palmeiras. Óbvio que o Palmeiras ainda é o favorito por todo o trabalho, né, das últimas temporadas. É um time mais pronto. Mas eu acho, Sombra, que o corintiano, pela primeira vez em muito tempo dos derbys, tá com aquela esperança, aquela expectativa de que o time possa ser mais competitivo hoje diante desse Palmeiras. Então bora lá, né? Vai, Corinthians! Então tá certo, aí o Mano mandou mensagem aqui, fala pra Lelê deitar no porco aí, deitar ele pediu, no leitão. Se sair gol, grita na orelha do Bento, grita igual no ouvido do Bento, é. Mas sabe gritar no seu ouvido, hein, Bento? E aí, qual, não, que, é, mulher, qual que é o truque? Não tem, mulher a gente respeita, pode gritar à vontade, é isso que eu grito, né? É? Então, é, mas a gente respeita a mulher, né? As mulheres têm preferência. Ah, mas pode gritar se tá de fone, né? É, então, exato, exatamente. Mas, valeu, fica à vontade. Mas aí, você quer ganhar beijinho na testa, que nem o De Paula costuma ganhar, ou não? É, mas é rivalidade, né? Não sei, né, Lelê? Não, acho que não, né? Mas isso aí deixa pro lado do cruzeiro. Pode ser azar, né? Pode ser aquele beijinho da vitória. Tipo assim, ó, vai lá e dá aquela selada lá, ganha, dá aquela selada. Não é não? É, não, vou deixar pra... Mas se você chegar com uma marca de batom na cabeça isso, em casa... Nossa, dá... você tá maluco. Mas japonês. E se você explicar aqui, pô, não, é brincadeira do programa. Não, mas aí vai ter que entrar no YouTube, vai ter que cortar um negócio, vai ter que mostrar. Aí eu já conheço. É? Você já teve esse tipo de trabalho? Então, aqui não, mas em outros lugares sim. Sabe aquele, os pendrive? Sabe? Eu tava tocando uma vez aí, aí eu emprestei pra uma mulher, aí ficou a borda cheia de batom. Véio, pra chegar em casa, que eu cheguei em casa. Porra, mas ela colocou desculpa, o pendrive na mas boca. Mas a mulher, ela ficava beijando. Não, a mulher fica ficava aqui, beijando, né? Na hora que você põe na boca aqui, ficou as pontas. Cara, tive que achar a mulher no Instagram e falar: você não fumou aqui o negócio? Teve que fumar, velho. Ela fumou um Instagram, um pendrive? Não, o pendrive é que nem os vape. Ah! Sabe, os vape. Sobra de desespero. Fumou pendrive? Ela fumou pendrive. É, para falar outra coisa, esses vape que tem aí agora, que roda aí. E aí eu trouxe pra casa, tinha marca de batom, até explicar. Que coisa, hein? É, quem tem passado, né? Não, mas tô limpo, hein? Eu tô há três anos limpo. Ai, Bentão, não espalha. Ah, meu Deus do céu. Esse é o Futebol Energia em Campo. Em nome de Roldão Atacadista, é Páscoa recheada de preços baixos e só no Roldão Atacadista. Roldão Atacadista, aqui é o lugar. Vamos agora falar com os nossos repórteres. Vamos lá, direto de Barueri, que hoje se veste de verde. Fala, Zé Henrique, boa tarde. Boa tarde, Sombra, um grande abraço a você e a todo o torcedor alviverde já ligado na energia. 17 pontos, o Verdão é o líder do grupo B, hein? Flaco Lopes, artilheiro do Verdão com 5 gols em 5 jogos seguidos, está escalado entre os titulares, vai pro jogo. Rafael Veiga, por falta de ritmo de jogo e problemas oculares que tiraram ele das partidas diante do Santo André e do São Bernardo, está apenas no banco de reservas. O Palmeiras, se vencer hoje, ainda não estará classificado de forma antecipada, mas já está e deixa, na verdade, a sua classificação bem encaminhada. São 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates. Faz o jogo na próxima quarta-feira para ficar igual aos outros times com 9 partidas. Ainda não perdeu na temporada, é o único invicto. E o Verdão, pela fase de grupo, Sombra, são 34 partidas sem saber o que é perder. Desde 2021, o Palmeiras não perde nessa fase de grupos do Paulistão. Nos últimos 4 anos, apenas 3 derrotas. 3-1 para o São Paulo, 2-0 para o São Paulo na final do Paulistão e 2-1 para o Água Santa também em uma final de Campeonato Paulista. O Verdão quer manter a invencibilidade. A última derrota para o time de Itaquera, 25 de setembro de 2021, lá em Itaquera. Muito tempo. São 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates do time do Palmeiras diante do Corinthians. Sem Rafael Veiga, com Endrick no ataque e Luan na zaga, o Verdão está pronto. Muito bem, é isso aí. O Verde está pronto, segundo Zé Henrique. Agora, no oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, mais fácil, rápido, confiável e muito mais barato. Quem tá chegando é ele. Fala, Rafael Sgrilles, cobrindo o Alvinegro. Tudo bem, Sombra? Grande abraço pra você, pras equipes corintianas, palmeirenses aqui do Energia em Campo, especial a você ligado aqui em mais um derby. Aliás, o primeiro da temporada de 2024 e depois de um começo muito ruim da equipe do Corinthians, teve até 5 derrotas de forma consecutiva nas mãos do gás do português Antônio Oliveira, o Tonhão da Fiel. O time se recuperou, vem de 2 triunfos consecutivos no certame e chega com moral para o primeiro derby da temporada contra o Palmeiras aqui na Arena Barueri. E um triunfo hoje, Sombra, é de extrema importância, porque os resultados de sábado configuraram contra a equipe do Corinthians. Por quê? O Bragantino, naquele jogo maluco com o São Paulo, empatou em cima da hora, chegou a 15 pontos. Na segunda colocação, Mirassol, com o artilheiro da competição, De La Torre, venceu o seu compromisso, chegou a 14 pontos. A Internacional de Limeira tem 13. Joga hoje contra o Água Santa fora de casa e ainda tem um jogo a menos contra o São Paulo em Brasília. E o Timão tem 9. Se chegar hoje a 12, embola tudo e ainda tem 2 jogos consecutivos em casa, contra a Ponte Preta e também contra Santo André, e depois o último jogo contra o Água Santa. O Zé disse aí do tabu. Desde o dia 25 de setembro de 2021, 2-1 para o Corinthians na Neoquímica Arena, são 6 jogos de invencibilidade a favor do Verdão e de tabu para a equipe do Corinthians, e como visitante, o Corinthians não vence o derby desde aquele gol do Danilo Avelar, 1-0 no Allianz Parque em 2019. O Coringão vem reforçado, regresso do Fagner confirmado, cumpriu suspensão contra o Botafogo e hoje será o titular. Raul Gustavo cumpriu suspensão também, mas esse fica no banco de reservas. Maicon, que no compromisso do meio de semana sentiu desconforto, foi vetado pelo departamento médico e Fausto Vera vai para a partida. E a diretoria conseguiu na última sexta-feira configurar no BID os 3 reforços. Igor Coronado vai até fevereiro de 26, 31 anos, o Corinthians adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador, saiu cedo do Brasil, saiu com 12 anos, não tem nenhuma passagem, nenhum clube do futebol brasileiro agora terá essa oportunidade. Mateuzinho, lateral direito, 23 anos, dezembro de 2028 é o vínculo dele. O Corinthians comprou 60% dos direitos econômicos do jogador, 4 milhões de euros. E na coletiva, o Mateuzinho falou sobre esta... Vai, não vai? Foi constrangimento treinar no Corinthians, voltar ao Flamengo, pedir ao Flamengo, quero jogar no Corinthians. Pra você, Mateuzinho, foi constrangimento ou não? Fala o novo lateral direito do Timão. Cara, eu acho que não. Isso, todo mundo sabe que isso faz parte do futebol. Claro que ninguém quer que aconteça com você, mas aconteceu, eu fiquei de cabeça erguida. E deixei muito bem claro pro Marcos Braz, lá da parte do Flamengo, qual que era a minha vontade. Eu voltei, lutei para estar aqui e graças à diretoria, o Rubão, o presidente, o soldado, eles me ajudaram. Então a gente conseguiu trazer de volta para cá. Então acho que não teve constrangimento nenhum, apenas voltei e fiquei de cabeça erguida e é isso. Ele que é corintiano, influência do avô lá em Londrina. E o outro reforço registrado no BID, está no banco de reservas, é Pedro Henrique, jogador de 31 anos. O Corinthians pagou 1,2 milhão de dólares, dezembro de 25 ao término do vínculo. O Corinthians comprou 70% dos direitos econômicos, 30% do Inter. E ele falou, o Pedro Henrique, na apresentação ontem, sobre as suas características de jogo. Primeiramente, eu sou um jogador que tento me entregar ao máximo dentro de campo, me doar ao máximo. Minhas características são um jogador que gosta de usar velocidade, gosta de fazer gols. Inclusive, no Internacional, teve uma passagem um pouco atípica na minha carreira, onde eu atuei também dentro da área, onde eu pude ser artilheiro do Campeonato Gaúcho. E não tenho problema também de poder fazer essa função, mas, obviamente, gosto mais de atuar pelos lados, independente da direita ou da esquerda. Gosto de jogar pelas beiradas, gosto de pisar na área, gosto de fazer gols. E sem dúvida nenhuma não vai ser diferente aqui no Corinthians. Aqui eu vou tentar fazer e dar o meu máximo para contribuir com gols e muita vontade dentro do campo, sem dúvida nenhuma. Tá aí, Sombra. Este é o Pedro Henrique, novo reforço do Corinthians, do banco de reservas. O Mateuzinho também. O Igor Coronado precisa de pelo menos mais 2 semanas para estrear com o Coringão. Tá tudo pronto, Sombra. Muito bem. Este é o Futebol Energia em Campo em nome de Betfair. Vamos falar agora da casa de apostas mais famosa do planeta. Betfair, o que, que você faz para sentir mais emoção vendo o futebol? Eu vou de Betfair. Lá o jogo é outro. Eu vibro com escanteio, com lateral, até quando o juiz dá cartão amarelo, porque cada jogada, cada lance conta muito. E quem conhece Betfair tá ligado, eles têm mais de 18 milhões de apostadores em todo o mundo. Você recebe de boa e novos clientes ainda ganham bônus de até R$300. Com Betfair, o jogo é outro. Betfair, todo resultado é possível. 18 mais ITCs se aplicam. Jogue com responsabilidade. Agora, reportando com responsabilidade, lado externo da Arena de Barueri, da Arena Leiloca. Alô, Danilo Soto, boa tarde. Ah, muito boa tarde. amigos, boa tarde a todos. Estamos aqui fora, na Arena. Recebendo os torcedores palmeirenses, 25 pelas. Danilão. Coisa aí, Sombra. Danilão, o som tá chegando meio mastigado. Diga. Tá chegando, dá a impressão que tem mil abelhas no meio. Vamos refazer aí a conexão, daqui a pouco você entra. O áudio, o vídeo tá bom, mas o áudio tá meio complicado. Já a gente volta. Agora, convocando você. Alô, Zé Henrique. Venha com a escalação do Palmeiras. Ah, bora lá, Zé. Avante palestra, é os porcos na área. Passa aí o time de hoje. O Palmeiras de tanta gente, do Bentão, da Carminha e do seu Bacon. Escalado e definido pelo técnico. Olha, Zé, antes de você falar, hoje é um dia triste na história do Energia em Campo. Por quê? Porque ou pereceu ou foi sequestrado. A gente não sabe ainda, mas tô levantando informações, é verdade. Sumiu minha máscara do porco, hein? Sumiu. Até passou por minha cabeça, talvez você tinha levado aí pro jogo. Não, jamais. É? Aquilo podre, não, jamais. Você ia rifar ela, alguma coisa? Não, rifar não ia valer nada. Mas é o seguinte, tô preocupado, sério, não tô zoando, hein? Sumiu a máscara. Sumiu do mesmo, porco. Tem que fazer uma sindicância. Daqui a pouco ela aparece com o Marcelinho Carioca, gravando um vídeo com o cobertorzinho atrás. Exato. Estou preocupado. Isso, velho. Sequestraram a máscara. Então vamos lá. Vamos lá. Palmeiras de tanta gente, do porco Bento, do porco Bacon e sem o porco da máscara. Escalado pelo técnico mais bonito do Brasil, Everton é o goleiro 21. 9. Lateral ou ala, Marcos Rocha, tenha 2. 8. Murilo, 26. 8,5. Gustavo Gomes tem a 15. 9. O Zé Rafael é depois. Piquerez, 22. 8. E o Luan, o queridinho da torcida, tem a 13. 8. Zé Rafael, trem bala, joga no meio com a 8. 8,5. Hannibal Moreno tem a número 5. 8,5. E Richard Rios, o colombiano, mete a 27. 7. Na dupla de ataque tem Endrick, número 9. 9,5. E ele, o flaco artilheiro verde, 42. 8. Técnico Abel Ferreira. 10, né? No repeteco pra você, seu Bento sem a máscara, 21, Everton, 2, Rocha, 26, Murilo, 15, Gomes, 22, Piquerez e 13, Luan. 8, Zé Rafael, 5, Aníbal Moreno, 27, Rios. No ataque, o garoto Endrick, 9, ele, o artilheiro, 42, Flaco. Daí, a escalação do porco, é assim que vai o Palmeiras pro jogo. Seu Bento, mas 3 zagueiros... Os meias, assim, o meio de campo formado basicamente por jogadores que têm características, às vezes, de ou de primeiro ou de segundo volante. Nenhum meia tradicional. Ou seja, aquele meio do Palmeiras vai ficar bem tumultuado para o adversário. Eu acho ainda que o Veiga não tem condições. Até espantou, né, entrar com esses 3 jogadores. Eu achei que ele entraria com esses 3 jogadores, mas tirando o Luan e colocando o Veiga. Mas parece que é pro Veiga não ir pro jogo, Sombra, não tá 100%. Claro. Ou do ele teve, acho que um... Qual o problema oftalmológico? Ele teve um problema ocular. Mas o que é o problema? É uma conjuntivite. Acabou tendo uma conjuntivite, problema ocular. Mas o que acontece, seu Bento, a informação é sem ritmo de jogo. Ele não participou dos últimos 2, né? Não, e John e Luiz Guilherme cortados do banco de reservas. Desgaste físico. Então tem esse problema aí, Sombra. Você ganha muito, né? Vai ficar, nossa, 3 zagueiros, mas esses 3 casos vai ficar blindado o negócio ali. Vamos ver se não vai faltar na criação. Vamos ver se não vai faltar na criação pro Endrick e pro Lopes aí. Muito bem. Agora, o recado é da CIL. Quem vai falar é o seu Bento. Fala, Bento. A CIL, líder de mercado no segmento de fios e cabos elétricos, tem história com o futebol e vem com uma tabelinha Estádio 97 e Energia em Campo para comemorar os 50 anos da marca. Além de ser a empresa mais premiada do Brasil, ainda ganha de goleada quando o assunto é fios e cabos elétricos. Olha, está pensando em construir ou reformar sua instalação elétrica? Então já sabe, fios e cabos é CIL. Se é CIL, pode confiar. Boa! Se é CIL, pode confiar. Eu confio muito no repórter Rafael Esgrilles, ele que chega agora, trazendo a escalação do Alvinegro do Parque São Jorge. Vamos Corinthians! Esse jogo que tem uma torcida. É a torcida que tem um time. Palavras de Miguel Batalha, primeiro presidente da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, na luz do Lampião no Bom Retiro, para ganhar o mundo, em duas oportunidades, em 2000 contra o Vasco da Gama e na terceira invasão corintiana no Japão, né? Contra o Chelsea, o Corinthians do técnico bonitão Antônio Oliveira, vai a campo com Cássio Ramos, número 12, Letícia Bepler. Mais de 700 jogos aí na história do Timão, é nota 8 pro Cássio. Na lateral direita, Fagner, número 23, regressa ao time titular após suspensão, Lelê. E eu espero que retorne bem, né? Que retorne aquele Fagner das antigas, que ia pra cima de fato, que aguentava aí voltar nesse corredor, porque ultimamente o Fagner vem sendo nota 5. Titular absoluto no time do Equador, na seleção equatoriana, Félix Torres, número 3. Tô gostando do Torres, está passando confiança aí, números muito bons nesse início de campeonato, nota 8 para ele também. Chegou, vestiu a camisa, tudo bem que teve ali um problema de carga, mas colocou a camisa e jogou bem. Gustavo Henrique, número 13, Lelê. É, estreou no último jogo aí, é cedo pra gente avaliar ainda, mas vou deixar com nota 6, Esgrilis. Caetano, número 4. Gosto dele como zagueiro, acho um garoto promissor, aquele zagueiro canhoto ali, né? Mas como lateral, eu acho que tem alguns problemas, principalmente na velocidade aí nesse corredor. Vamos ter que tomar cuidado com ele aí hoje. Nota 5 pro Caetano na lateral. Ele que tá jogando demais, Rani Boy, Ranielli, número 14, Letícia. Esse é um dos poucos que dá gosto de falar, né? Chegou, vestiu a camisa, não sentiu, tá correndo por todo mundo nesse meio de campo, Grilis. Nota 8 pro Ranielli. Sem o Maicon com desconforto muscular, anda com fé, o Vocafé não costuma falhar. Fausto Vera, número 5. Se for aquele Fausto Vera da época do Vitor Pereira, né, que eu tenho saudades, mas ultimamente Fausto Vera vem deixando muito a desejar, é um sono dentro de campo, vou deixar ele com nota 4. O gringo, o encante, o meio campista típico argentino, chato pra marcar, Rodrigo Garro, 16, Letícia. E eu dizia, ainda é cedo, cedo, eu sei que é cedo, eu sei, mas a gente já tá iludido, né, Esgrilis, chegou, tá jogando muito bem. Fez total diferença aí no meio de campo do Timão. Deixou o time muito mais criativo. Então vou deixar o Garro com 7,5. Ángel, Ángel, Cristiano, Ángel Romero, número 11. Jogai por nós, Letícia. Quando ele começa a cair de produção e some que a gente pensa em voltar a criticar, o homem ressurge das cinzas e mete 2 gols de novo, né? O Romero, o bom dele é que ele cresce nesse tipo de jogo, aí ele gosta de jogo grande. Vamos ver se hoje ele deixa o dele também. Nota 7 pro Romerito. Não é a mamãe! O Wesley Bepler vem ali do lado esquerdo pra fazer aquela fumaça danada pé por cima da bola e quem sabe fazer o gol número 36, Lelê. Aí eu sou suspeita, né? Meu filho, torcer pra deixar o dele hoje também, ele vem evoluindo. Eu tirei o videogame, cortei o videogame, pedi pra focar mais no campo e tá dando certo, Esgrilis. Nota 6 pro Wesley. Vamos lá, e a cota de atacantes bonitos continua preenchida essa cota, porque o Pedro Raul está machucado e Yuri Alberto, gol no último jogo, camisa número 9, Letícia. Eu pedi tanto pra ele me ajudar a ajudar ele, né, e tal, me ajuda a te ajudar. Nos últimos 2 jogos com o Antônio ele vem fazendo isso. Será que a confiança do Yuri voltou? Oremos, né, vamos apoiar o Yuri aí hoje, Grilis. Nota 5. E o Antônio Oliveira, o gajo que chegou e encantou a todos. E com a nota do técnico corintiano? É, 7 por enquanto. Banco de reservas, Carlos Miguel e Yasmin Brunet, 22. Matheus França, Mateuzinho, número 2. 35, Léo Manarra, o Gustavo, 34. Hugo, 46. O Rian, número 37. Matheus Araújo, número 30. Biro, Guilherme Biro, 26. Matias Rojas, número 10. Outro reforço, Pedro Henrique, número 15. Ibrahim Mosquito, Gustavo Silva, número 19. E Giovani, 17. Muito bem, tá aí a escalação do Corinthians também no 352, Lele, é isso? Não, na verdade o Corinthians joga num 4-3-3, Sombra, porque o Caetano tá como lateral mesmo, ah, né? Ele tá como lateral. Só que quando o Corinthians tem a bola, a saída de bola, ele faz a saída de três, aí fica como se fosse três zagueiros ali mesmo. Ah, então tá bom. É isso aí. Agora, o recado é de Obra Max. Tá difícil comprar os materiais para sua obra? Corre para Obra Max. São mais de 19 mil produtos com qualidade profissional e os melhores preços do mercado. Tudo com disponibilidade imediata. Obra Max é para o profissional da construção, manutenção, instalações e para você que precisa construir ou reformar. Na Obra Max é mais fácil, rápido, confiável e muito mais barato. Avenida do Estado, 6.313, na Mooca. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou pelo WhatsApp 3003-3400. É Obra Max. Agora, vamos tentar de novo? Não, tá congelado. Danilão tá congelado? Voltou? Então vamos tentar. Vamos lá. No oferecimento de Sil, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Vamos falar com o Danilo Soto. Fala, Danilo. Tá mudo, Dan. Não virou, vamos lá. A internet hoje tá difícil aqui, viu, Sombra? Ah, imagina. Então daqui a pouco, corneteiros no ar. Vai mandando sua cornetada. Prefixo 11-96-650-7997. 96-650-7997. Corneteiros no ar na energia. Fala, Dudu. Fala, seu Bento. Toda a equipe aí na transmissão. Lele, De Paula, em geral. Hoje é, na minha opinião, 3-1. Um de Flaco Lopes, um de Hendrick e um de Gustavo Gomes. E é isso, é tudo nosso, nada deles, Marco Aurélio Félix, Serra Espírito Santo. Estou aqui em Taubaté, trabalhando na MRS. Abraço a todos. Valeu, olha aí, galera de Taubaté, também ouvindo a energia. Gente, temos prêmios, hein, para você que acompanha a nossa transmissão pelo YouTube. Alô, você palmeirense, vamos sortear uma camiseta casual do Palmeiras, manga longa, tamanho GG, presente da Tifosi Spazio. Palmeirense que quiser concorrer, tá aqui, ó. Manga longa, hein? Ó, manga longa, isso é raro, hein? É raro, camisa manga longa. Camisa manga longa, olha que legal isso, hein? É casual, manga longa. Boa. Presta atenção, para concorrer, vá no chat do YouTube, coloque seu nome completo e a hashtag Avante Palestra. Hashtag Avante Palestra. E pro corintiano, outro sorteio para concorrer a uma vaga de camarote com direito acompanhante lá no Fanzone. Como que você faz? Nome completo e a hashtag. Ah, não, no Fielzone, corintiano. Fielzone. No camarote Corinthians. Nome completo e a hashtag camarote Corinthians, tá bom? Então, dois prêmios para os palmeirenses, a camisa GG casual presente da Tifosi Store, que fica na Rua Palestra Itália 179, né? Você conhece o trabalho deles pelo Instagram, @tifosi_spazio. E para você, corintiano, valendo um par de ingressos de camarote. Quem ganhar tem direito a levar acompanhante. Camarote Corinthians, camarote Fielzone. Coloque seu nome completo no chat do YouTube, a hashtag Camarote Corinthians. Agora, uma das coisas mais importantes que ficou assim meio que no ar. Os dois lados aí, os repórteres falando, o belo Abel Ferreira, o lindo Antônio Oliveira. E aí, quem que é mais bonito, Bento? Abel Ferreira, né? Abel? Abel Ferreira. Informação. Opa, fala aí. Realmente, o problema ocular do Veiga não foi... Seu Bento, diagnosticado ainda realmente um problema, não... O jogador não está mais no banco de reservas, foi vetado do aquecimento, sentiu alguma coisa ali na vista, diz que não estava apto a jogar. John, camisa 40, vai para o lugar de Rafael Veiga. Veiga está fora do clássico. Perda importante ainda aqui no banco, né, Bento? Ah, com certeza. Ah, Sombra, ele não está em campo no clássico desse, então o negócio não é tão simples não, hein? Uma conjuntivite não fica 15 dias, né? Deve... Tem que passar, você dá uma olhada nisso aí, Zé. O problema é conjuntivite? Eu vou tentar falar com a Cass Feller. A primeira mão é que foi uma conjuntivite. Mas a gente não sabe se realmente esse grau de conjuntivite ou teve outro problema ocular. Vou perguntar para o assessor até mesmo do Palmeiras e o Acas se ele pode passar uma informação, Sombra, a respeito desse problema ocular do Rafael Veiga. E aí eu trago daqui a pouquinho aqui para vocês. Mas, José, por que o Abel é mais bonito que o Antônio? Primeiro porque ele veste verde e branco. Aí já mata a charada, mas isso não, né, tem a ver com a beleza da pessoa. A pessoa, ela nasce nua, ela não nasce vestindo uma roupa. Segundo porque ele usa um número a menos do que ele pode. Então dá uma realçada, fica muito mais bonito. E outra coisa, né, Sombra? Cabelo grisalho, jogado pro lado, aquela cara, às vezes, de bravo e tal. E é um cara que tem muito mais título e história, e isso deixa o cara mais bonito. Com muito mais taças na mão, o cara acaba ficando muito mais bonito. Então, agora, pra mim, Abel na frente. Lelê, por que o Antônio Oliveira é mais bonito? Agora a visão feminina da coisa. Então, os dois são bonitos realmente, Sombra. Esses portugueses que estão vindo aqui estão dando o que falar, esses gados, como a gente diz, né? O Vitor Pereira eu também achava um homem apessoado, achava. É que eu gosto mais dos caras. Não faz o gosto do Zé, você viu? Ó, eu o gosto. O Crespo era mais bonito que ele, desculpa. O Crespo, não, o Crespo também, o Crespo era gato também. Eu prefiro demais. O cara assim, mais Abel Ferreira, que é um pouco mais coroa. O Antônio Oliveira tem uma cara de mais novinho, aí eu já não gosto Sombra. Muito, mas é bonito também. Diga, Esgrilis, por que o Antônio é mais bonito que o Abel, Esgrilis? Não, eu tô até ajudando o Zé nessa aqui, porque o Akas Fellinger tá aqui do meu lado. Então, só pra explicar o que aconteceu com o Rafael Veiga. Pra tentar fazer reflexos de jogo, iluminação, ter ali o toque com a bola e tudo, pra ver aquela percepção de jogo. Não é que ele sentiu alguma coisa, ou que piorou ou não piorou. Ele tentou fazer um teste no gramado, com aquela coisa de você tocar na bola, ver o vulto do jogador e tudo, ele acabou não vendo muita coisa. Então, por precaução, para não piorar a situação, com coisas de jogo, né? Com a iluminação, com o toque na bola, uma bolada no rosto pode ser muito prejudicial. Então, por precaução, o Veiga não se sentiu à vontade, por isso o John tá indo pro jogo. A explicação da Akas Fellinger, que tá aqui do meu lado. Muito bem, aí o Esgrilis quebrando o galho do Zé Henrique, hein? Muito obrigado. Ó, diga, Lelê. E a gente falando aqui dos técnicos portugueses, aí lembramos do Vitor Pereira. Não sei se vocês viram, mas a sogra do Antônio Oliveira fez um perfil no Instagram. Sogra da Fiel. Olha, ela é viva, é hein? Ela mesmo? É, foi a mulher do Antônio Oliveira que publicou. É real, qual não é fake, não. Qual é o perfil dela no Insta? Arroba sogra da Fiel. Meu, a tirada que eles tiveram com isso foi demais. Vou te falar uma coisa. Muito amigo também do Vitor Pereira, pois aí, ali. Tá muito amigo, hein? Esse cresceu em cima da polêmica. Acho que um é Porto e o outro é Lisboa, hein? Trouxe a sogra. Deve ter uma rivalidade ali. Traz a sogra, vai, minha sogra está bem. Minha sogra é Corinthians, não tem isso não. Quem chamou? Foi o Zé ou foi o Rafael? Nenhum dos dois. Muito bem, agora vamos subir alguns andares. Vamos lá, falar com eles que vão, por 90 minutos, se esguelar aí. Vão duelar pela posse de bola. Um promete gritar mais gol do que o outro. Ele que recebe na Arena Leiloca. Fala, Dodô! Boa tarde! Boa tarde, Sombra, amigos da Energia, internautas ligados em mais uma transmissão. É, o derby, né? O jogo em que todo jogador gosta de atuar. O jogo em que todo narrador gosta de irradiar. Este é o jogo que estamos preparados. Falando rapidinho aqui do Veiga, como eu não tinha sido chamado, Sombra, eu vi o Veiga tocando bola aqui, trocando passes. E eu achei até estranho, né? Ele ter saído pro Jojo entrar. Mas já teve a informação, né? Que de repente viu alguns vultos, alguma coisa assim, e não estava legal aí com o globo ocular, e portanto o John, que não estava no banco, entra para ser o substituto no banco do time do Palmeiras. Diga lá. Dá uma olhada aí, faz uma varredura nesse cara do seu lado, vê se não tem uma máscara nas coisas dele aí. Eu vou procurar. Tô achando estranho isso aí. Tô achando estranho, viu? Sumir é aí, bem viu? Sério isso aí que aconteceu. Vai ser uma CPI, uma sindicância. Olha lá, e a investigação vai começar pela equipe porque, Gambá. Exatamente. Porque é o seguinte, nós temos câmeras no seu sim. Lá onde você trabalha, lá no escritório. Lá no meu chiqueiro aqui. Isso. Então nós vamos descobrir, hein? Nós vamos descobrir. Não pode. A máscara deu sorte, não pode. Mas porque essa máscara ganhei do saco do Paulo Nunes. Exato. Então. Do saco do Paulo Nunes. Ele tirou nunca foi lavada. Nunca. Nossa. Né? Então ela. Pode me descartar dessa varredura, porque uma coisa que eu não quero é máscara do saco do Paulo Nunes, viu? Nossa. Mas de qual de jogador você queria, Lelê? Do Tevez. Do Tevez? Aquela chupeta quando ele fez o gol da. Ah, tirou da cueca. Mas é isso. É isso, Sombra. Estamos aqui preparados. Agora, parece que essa estratégia de jogo entre Palmeiras e Corinthians, essa rivalidade ultrapassa das arquibancadas, vai para uma cabine de rádio. Dodô, Eu ouvi dizer que o De Paula ia ficar 7 dias sem tomar banho pra te incomodar hoje. Pra você narrar com mal-estar. Sentir um cheiro insuportável. O que eu posso falar? Eu tô do lado dele aqui e tá difícil. Mas vamos lá, vamos seguir, né? Vamos seguir. Tá complicado, mas. Aí, ó. Putz, aquilo ali. Sombra, não dá pra falar mais. É terrível. Ô, De Paula, são 7 dias sem tomar banho, De Paula? Boa tarde. Fala, Sombra, um abração pra você, pra toda a nossa equipe e também para o internauta no youtube.com/energia97. Pois é, Sombra, uma característica minha, né? Vem dando certo desde a vitória diante da Portuguesa. A cueca é a mesma, o par de meias é o mesmo e o sovaco peludo e sem desodorante também é o mesmo. Né? Isso tudo tá dando certo, tá? É uma superstição, eu não vou abandonar esta superstição. O Domênico também não é dos mais cheirosos, né? Por natureza própria, né? É um baita de um porco fedido, mas tá aqui do meu lado, é sempre uma honra estar ao lado de Domênico Gato. Sombra, a caminho aqui da Arena Barueri, vemos todos juntos no veículo da rádio, muita chuva, hein? Por volta das 2h30, 2h40 da tarde, muita chuva. Chegamos aqui debaixo de chuva realmente, e aí a chuva deu uma trégua por volta das 3h15, 3h20, e o gramado realmente não foi afetado. Neste momento a temperatura é boa, o céu está parcialmente nublado, mas está até com pontos azuis, não deve chover durante o jogo. Digo isso porque o gramado molhado com poças prejudicaria o time que realmente desenvolve melhor o futebol atualmente, que é o Corinthians. O Corinthians seria prejudicado com o gramado molhado, o Corinthians teria problemas, e agora com o gramado assim, as coisas se equilibram. 24 graus, provavelmente não vai chover, e isso ajuda o Corinthians, que tem um time, basta olhar a escalação, muito mais técnico que o Palmeiras, né, Sombra? Putz. Agora, a gente acompanha algumas imagens aéreas da Arena Leiloca aí. Ô, seu Bento, tá meio vazio o estádio. Eu sei que ainda... Tá bastante vazio. Ainda falta 15 minutos, mas não tinham falado de mais de 30 mil vendidos? Eu acho que o pessoal deve estar entrando ainda, né? Será que a chuva atrapalhou a chegada? Ah, com certeza, senhor. Choveu muito, principalmente pro lado de cá, assim, mais pro centro, aqui essa região. Quem tava indo, mas eu acho que a parcial era 28, né? Até ontem. Ô, Sombra, nesse momento, a olho assim, olho nu aqui, deve ter umas 1000 pessoas. Você tá de brincadeira. Vai chupar um prego, De Paulo. Ele não sabe ver. Mil? Não, honestamente, Sombra, 1.200, por aí. 21 mil ingressos vendidos antecipados. Olha, pera só um minuto. Se no outro jogo que nós estávamos aqui, vendeu e tinha 8.800 e tava muito mais vazio, hoje já deve ter, olhando aqui, ó. E tem gente aqui embaixo também. Olhando, já deve ter umas 18, 19 tem. Nossa, o Domênico parece a PM fazendo análise de manifestação na Paulista. Tô olhando tudo aqui, ó. E ó, eu manjo desse troço aí de olhar. Olha lá, às vezes tem uns eventos lá Paulista e geralmente o organizador fala, não, tinha 3 milhões de pessoas. É matematicamente impossível ter aquele número, sabe? Ah, mas é ali não, né? É, aí a PM costuma trazer, realmente quem costuma trazer o número correto é justamente a PM. Aprecio muito o trabalho da polícia. Mas adoro os policiais. Mas olha só, realmente o público tá chegando agora. Muita gente lá de fora, né, Domênio? Os caras ficam enchendo a cara. E tem um detalhe também, viu, De Paula? Porque foi feito um cordão de isolamento. 30 minutos chegou o ônibus do Corinthians por volta das 16h50. Eu falo porque eu vivi isso. Eu fiquei 40 minutos pra passar no cordão da polícia esperando passagem do ônibus do Corinthians. A área externa não fala com isso. Muita gente, viu, De Paula? Mas não fala isso, Sombra, ô Esgris, não fala isso. Senão, se o Palmeiras perder, o Abel vai falar que é por culpa do isolamento, do cordão. Pode ser. Desculpa, né? É com o time de preto e branco. Agora, olha só. Esgris, é que você tá aí em cima, mas tem aqui embaixo também uma galera aqui. E eu vou dizer pra você o seguinte: tem muito lugar vazio. Se o estádio comporta 31.462 pessoas, desculpa, deve ter no mínimo aqui, não vou dizer que, mas de 17, 18, tem fácil. De olhômetro, mas não tendo. Se cabe 31 mil, dá uma olhada. Dá pra contar no olho aqui. Eu conto agora. A capacidade que eu olhei aqui é 31 mil. 462 pessoas. Você até poder pau no banheiro. Agora, se cabe, aí eu já não sei. Verdade. Não, mas tem muita gente fora. A chuva realmente atrapalhou a chegada do torcedor alviverde. Mas não atrapalha o Marcelo Lima. Marcelo Lima que tá aqui pra falar de Roldão Atacadista. Páscoa recheada de preços baixos pra você aproveitar. Só aqui no Roldão Atacadista. Se liga só. Contra filé bovino, peça inteira a vácuo. O quilo, R$36,90. Corte o seu contra filé pelo preço da peça. Linguiça toscana sadia 5 quilos por apenas R$79,90. Nesta promoção, o quilo sai por R$15,90. Cerveja Itaipava lata 350 ml, R$2,09. Oferta válida até o dia 18 de fevereiro para todas as lojas. Páscoa recheada de ofertas só no Roldão Atacadista. Aqui é o lugar. Beba com moderação. Perfeitamente. Este é o Futebol Energia em Campo, também em nome de Betfair. Com Betfair o jogo é outro. Aposte agora, jogue com responsabilidade. Momento de apostas. Vamos lá, momento de apostas. Bento, o seu palpite? 2-0. 2-0. Letícia Bepler? 1-2. 1-2, olha aí, o Corinthians quebrando esse tabu aí? Quebrando, de virada ainda. Muito bem. José Henrique da Silva Xavier. 3-1 pro Palmeiras. O Corinthians consegue um. Tá certo. Rafael Esgrilis. 0-1. 0-1. Domênico Gato. A sombra é um jogo, é um derby, é difícil demais, um jogo muito complicado, um time com alguns pontos na frente na tabela, e eu não posso ser um cara leviano, não posso ser um cara leviano, agora vou ser aplaudido por todos, então eu acho que honestamente, como eu disse inclusive no estádio, não é certo? Menos de 2 eu não comemoro, é 3-0 sem conversa, é nóis. 3-0, mas você falou que tava humildão aí na parada, é... Ô, De Paula! E continua. Não deixa por menos, não, De Paula. Vai pra cima, cara. Não seja bundão. Ô, Sombra, isso, é curioso, né? Devolve essa soberba, minha máscara, né? Ladrão. Essa soberba do Domênico Gato, do seu Bento, essa arrogância, essa prepotência deles, né? Eu não vou entrar nessa, não. Eu, como característica, sou muito mais humilde. Eu não vou entrar nessa de vocês, não, nem vou entrar no joguinho do Sombra. Corinthians 3-0. Mas no vídeo do Danilo Souto você falou o quê? Corinthians 3-0. Cuidado, hein? Dois do Romero. Tem um vídeo lá, hein? Dois do Romero e um do Pedro Henrique que vai entrar no segundo tempo. É, tem um vídeo importante, mas não tem pode um ser vídeo rodado. Que a gente não pode, pode revelar. Olha, você só fica fazendo coisa em vídeo que não pode, não é, revelar. Não pode, Sombra. Tava uma no hora carro. Vamos revelar. E tava numa conversa, ver. Conversa tal. Eu não vou falar, né? Não posso falar. E aí o Danilo tava filmando. E tem algo lá dito lá por alguém. É mesmo? É, mas não posso falar. O Zé não. Motorista. Tá certo. Depois aí o Gabiru ele deda pra mim. O que que foi? Não, depois nada, pelo amor de Deus. Mas por que você tá com medo? Eu não entendi. Eu posso falar um negócio sobre. Que é, nada. Se esse vídeo for pro ar, acaba a carreira do homem. Que horror! É mesmo? Não, também sim. Não é assim, pera lá. Eu vou defender. Vamos coagir. Não é isso. Não. Ah, o cara foi honesto, cara. Ué. Ele foi coerente, Domênio. Ah, eu acho que ele traição. Foi. Aí o cara é. Não, não é. O cara é coerente e vai ser traído. Que porra é essa? Não admito. Pelo Corinthians eu chupo. O que é isso? Que isso aí, mano? Isso derruba, mano. Você acompanhando a transmissão pelo nosso youtube.com/energia97, deixe o seu like, porque quanto mais likes tivermos, mais a plataforma recomenda essa transmissão para corintianos e palmeirenses como vocês, que já estão assistindo aqui com a gente as reações, a narração, os comentários e as reportagens deste mega clássico tarde e noite de Palmeiras e Corinthians aqui na Energia 97, já também no FM, porque no FM, nesse momento, a gente está acompanhando. O Santos está perdendo para o Novo Horizontino, para desespero do Marcão. Santos Sim. perdendo para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino está assumindo a liderança na chave do São Paulo. Não é só isso, né, Sombra? A derrota do Santos e a vitória do Palmeiras hoje coloca o Palmeiras em primeiro lugar com um jogo a menos, hein? Olha aí, também é bom para o Palmeiras, que o Palmeiras vencendo hoje se isola na liderança geral, na pontuação geral. Com jogo a menos. Com jogo a menos. É isso aí. Vocês estão falando de ver vultos? Eu passei no estúdio do lado, tava o Marcelo Lima e uns vultos ali. Ah, tinha lá mesmo, eu também vi isso aí. Né, você viu? Eu vi lá. Uns vultos? É, meio, é isso aí. Isso aí, é. O vulto de boné? É, o vulto de boné, né? Meio... Dois vultos de boné, né? Meu olhando de entrando rabo de olho, campo. Assim, né? Meu olhando de rabo de olho. Já tá com o pé lá e não tá, né? O Palmeiras... Times entrando no gramado. Os times entram no gramado. Você já com o super áudio da energia, acompanhando toda a vibe, toda a vibração do torcedor nas arquibancadas. O clima do jogo que já já vai começar. Agora eu vou passar a bola para eles. Eles que vão dar um show de narração, vão gritar um monte de gol, né? Vão se provocar o tempo todo. Vai ter até que cotoveladinha na cintura, que eu sei que vai rolar. Domênico Gato, Luiz de Paula no Legítimo Futebol, de torcedor para torcedor. Muito obrigado, Sombra, você volta, claro, na resenha do intervalo, trazendo tudo o que vai acontecer nos primeiros 45 minutos e, evidentemente, mais acréscimos se houverem. Times perfilados, o que me chama muito a atenção, Domênico, é a quantidade de crianças que estão com os jogadores, rapaz, é uma coisa de louco, hein, Zé? Exatamente, para você e para deixar você bem calminho e tranquilo, Rafael Claus apita o jogo. Bom, Rafael Claus é o melhor árbitro em atividade do futebol brasileiro, um dos melhores do mundo, não é isso? Isso. Então nada, eu não posso ser leviano, jamais seria leviano hoje. Pum. Rafael Claus é nota 4. E o Danilo Simon Manis? Não, Danilo é 3, é fraco. O Danilo bom, o Danilo solto. Exatamente. Ah. E o seu amigo Alex Ang Ribeiro? 3. E fraco. A dona Daiane dos Santos não é a ginasta. É a moça do VAR. Nota dela. Daiane, nota 5. Tá, putz, Domênico, eu somei aqui e não deu 10. Não, mano. Tá bom. Tá ótimo. Hino Nacional do Brasil sendo executado neste momento, Dodô. Tá certo, o hino sendo executado neste momento. E claro que os ouvintes participam no 966507997. Participe, mande seu áudio. E não esquece da curtida, né? Vamos dando a curtida na transmissão do YouTube. Certo, senhor De Paula? Pois é, Domênico, equipes agora perfiladas. O que me chama a atenção, Domênico, Letícia, né, Lelê? Eu? É o Palmeiras escalado com uma retranca. Abel Ferreira, com medo de Antônio Oliveira, coloca 3 volantes em campo. Mas coloca falso. O Luan e 3 também. 3 zagueiros. Nossa, mas que retranca, hein, Domênico? 3 zagueiros não significa retranca. Mas 3 volantes significa. Não, mas não são. O Zé Rafael vai atuar onde o Veiga atua. Mas é medo isso? Ô, De Paula, mas me explica uma coisa. O Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Caetano são o quê? Atacante? Caetano está na lateral esquerda. Mas é zagueiro, na hora de marcar vira zagueiro. Então, só que o meio campo do Corinthians, Corinthians é com 3 atacantes, um meia de armação e 2 volantes. Ah, e o Fausto Vera, o Raniel é o quê? Então, os 2 volantes, ele entendeu? Ah, ofensivo com o Yuri Alberto é ofensivo. Não dá, né? Olha. Corinthians vem pra cima aqui, Domênico. Escuta o que eu tô falando. Eu vou dizer uma coisa pra você, seu Bento. O caminho do Verdão é lá no lado direito. Porque não tem. Porque assim, esse Caetano aí, ele é zagueiro, ele não é lateral. Mano. Vai atrás, ele é fraco. Ah, tem Caetano por lá, então. Hendrick, Caetano por lá. É o Caetano Gil. Isso, é o Caetano Veloso lá. Ele e o Gil lá. É uma bela de uma retranca, hein? Palmeiras. Vamos lá, olha, pra quem tá ligando o rádio agora, então, rapidinha. O Verdão escalados, é rápido. Vamos lá, o Everton, Rocha, Murilo, Gomes, Piquerez e Luan, Zé Rafael, Aníbal Moreno e Richard Rios. Do ataque, Hendrick, Flaco Lopes. Agora o outro lado, é o Corinthians sendo escalado rapidinho pelos Grilis e Grilis. Vamos lá, Dodô, com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano, Ranieri, Fausto Vera e Garro. Na frente, Romero, Wesley, Yuri Alberto. É, Zé, parece que dá uma melhoradinha no público, mas tem bastante lugar aí ainda pro pessoal chegar. O pessoal tá entrando, tô vendo muita gente entrando ainda. Ali o corredor aqui embaixo, nossa, tem muita gente chegando. E tá complicado, hein, Zé? Já começa o jogo, hein? Sim, 21 mil ingressos vendidos de forma antecipada. O ingresso entre 110 e 140 reais. E o Domênico... Putz. É, e o estacionamento 80 conto. 80 paus. Morre trezentão. 80 paus o estacionamento. Olha, Paulo, aí você vem aqui com o seu filho. É. Você vai gastar quanto? Pois é, ô Domênico, uma coisa que... Acabou. O seu Bento, os valores assustaram dos churros. Um churro. Nossa, um churro. R$20, seu Bento. Que isso, cara. Nossa, caramba. É sério, cara. Tá difícil, hein? Ó, terminou, tá difícil até hein? Pra imprensa. Olha a baixada. Terminou, ó. Santos 1, Novo Horizontino 2. Então acabou lá nesse momento, né, o jogo. E o Palmeiras vencendo hoje, vai vencer hoje, vai assumir a liderança do Campeonato Paulista de 2020, e com uma rodada a menos, hein? Uma rodada a menos, que é o jogo que nós vamos transmitir. Se o São Bernardo ganhar amanhã do Santo André no duelo do ABC, o São Paulo dorme essa rodada aí fora da zona de classificação. Exatamente. Os dois times vão a 15 pontos e o São Paulo fica com 14. Que vergonha ficar fora da fase na zona de classificação. Putz, eu vou dizer a coisa, hein? Vai ficar Palmeiras e Santos, sobe, ó. Vai só Palmeiras e Santos. Os outros não vão, não, hein? É, calma. Corinthians e São Paulo correm o risco de não participarem das quartas, Domênico. Aí a federação chora, hein? Imagina. Nossa. Olha aqui, ó. Palmeiras ficando à minha direita, time do Corinthians à minha esquerda. Palmeiras com tradicional uniforme, camisas verdes, shorts brancos, meiões verdes. Time do Corinthians de camisas brancas, shorts pretos, meiões brancos. Este é o panorama do jogo. Temperatura bem amena, bem legal, 26 graus. Ótima para a prática do futebol. Não tá aquele calorzão. Tá gostoso o ambiente, né, Zé? Tá gostoso. E só uma dica, viu, De Paulo e Domenico? Vocês podem observar, o refletor é assim: um aceso, um apagado. Nossa, um aceso, um só apagado. Agora, cara. Eu ia comentar isso agora, Zé, sem brincadeira nenhuma. Os refletores, principalmente os das torres aqui, onde estão os placares eletrônicos, meu amigo, tudo queimado. É uma vergonha. Iluminação banguela. Desculpa, é uma vergonha, não pode. É queimado ou tá apagado, hein? É queimado, eu acho. Por enquanto não acenderam. É que alguns estão fracos, tem uns que estão com aquela meia bomba, sabe? E outros estão apagados. Tipo eu, assim. Cara, olha, se escurecer, mas bom, agora tá legal, dá pra assistir direitinho. É. Tem uma iluminação bem bacana, mas enfim, se depois escurecer mais, e vai escurecer, evidentemente, o jogo vai terminar quase 8 horas da noite, né? Eu não sei não, hein? Só com essa iluminação. Pai amado do céu, vamos lá. Trocando. Trocando o quê? O microfone da Madonna do Rafael Claus. Chegou lá o José Batista, tá ajeitando ali. Vai trocar o microfone do Rafael Claus. E agora tá tudo certo. Ajeitou pra ouvir o VAR, pra falar com o VAR, tá tudo certo. Lado esquerdo. Começou já com o Tiago. Esquerdo, time do Corinthians. Lado direito, time do Palmeiras. E para 90 minutos de muita emoção, a dupla maravilhosa, Domênico Gatto e Luiz De Paula. Parabéns, Grilis, Zé Henrique. Bora. Estamos juntos. Domênico Gatto aqui ao meu lado na cabine da energia. Sexto andar, Arena Barueri. A saída pertence ao Coringão, vai bater na bola Yuri Alberto. Vai dar na saída mais um derby, entrando para a história do futebol paulista e nacional. A Energia FM mandando brasa. Equipe aqui em Barueri. Yuri Alberto vai bater na bola, o Corinthians vai jogar. Vamos lá, Coringão, pra cima deles. Vamos quebrar esse tabu, vamos ganhar deles. É difícil, parada difícil aqui, mas o torcedor corintiano tem esperança. O torcedor corintiano acredita. É hoje, também agora no FM. FM também com a gente, a bola vai rolar. A saída pertence ao Coringão aqui em Barueri. Obrigado a você que estava acompanhando Novo Horizontino e Santos. Agora é derby, é jogo grande, apita o árbitro. O jogo, vamos correr aí, ô cambada. Contra tudo e contra todos, vamos lá, Coringão. Luiz De Paula com Domênico Gatto. Que é isso? E toda a equipe da Energia FM arrebentando na audiência. Muito obrigado a você que escolheu acompanhar o Futebol Energia em Campo. O jogo tá parado. Nossa, falta pra cima de Félix Torres. Campo de defesa ou só tiro de meta? Acho que é falta, né? Falta. Foi malaco da bola agora o Félix Torres. Ele ia perdendo a bola pro Zé Rafael, colocou o corpanzinho à frente e esperou o choque. E o choque do Zé Rafael veio. Falta no campo defensivo. Ele que está amarelo, pintinho, amarelinho. E fez ainda chapinha hoje, Cássio Ramos. Falta pro Coringão. Cássio no campo de defesa vai bater na bola. Perna canhota nela, despeja potência lá do direito, vai subir Romero de cabeça, corta Piquerez, coloca pela linha lateral pertinho do banco de reservas do Palmeiras, lateral pro Coringão, campo de ataque lá do direito, Fagner, Magrelo, vem pra fazer execução manual, Fagner faz o lançamento na frente buscando o Roberto Murilo, mete a cabeça na bola pela linha lateral, 1 minuto e 15, só dá Corinthians aqui em Barueri, o Corinthians domina as ações em Barueri, Fagner vai pra cobrança, já trabalha com Garro, Garro tentou meter na frente, o corte é feito. Ranieri, passe errado. Zé Rafael domina pro time do Palmeiras, sai trabalhando com o Luan, de três dedos mandou pro o Hendrick, perde a bola o Hendrick ali. Félix Torres ganhou, meteu pra Fausto Vera, passe errado. Chapeu Tigo! Ui, ui, ui. Deusinho! Flaco Lopes recebeu, já corta, se manda, vai embora. Flaco Lopes jogou, Hendrick de primeira, errou o passe. Nossa senhora! O Hendrick jogou na lateral, Zé. E o que o Marcos Rocha fez de bonito, o Hendrick não fez de bonito. Lateral para o time do Corinthians, não tem pressa, Fagner, 0-0. 2 minutos de bola rolando em Barueri, placar de 0-0. Estamos na 9ª rodada do Paulistão. É o Corinthians que toma distância para movimentar. Fagner tenta lançar na frente para Romero, ele domina, vai para cima do Piquerez, faz o brega aqui pela ponta direita, procura alguém, ninguém aparece, ele tenta jogar no meio, interceptação. Richard Rios jogou na frente na correria de Flaco Lopes, dominou, vai sair perto da cara do gol, agora vem pro bico da área, cruzamento, Gastelho, Zé Rafael, e pá, fora! Ele tava na risca da grande área, livre de marcação, bateu, subiu a bola, mas já tinha marcado posição de impedimento do Flaco, é isso, Zé? Exatamente, mas o arremate do jogador Rafael foi muito ruim, ele pegou na orelha da bola e lançou ela na torcida, jogo parado, impedimento do Flaco, o Cássio conversa com o Klaus, ele que já um dia foi expulso pelo próprio Rafael Klaus. É jogada para o Corinthians, 0-0 em Barueri. 3 minutos de bola rolando. Palmeiras é rápido no contra-ataque. Corigão tem que ficar ligeiro aí. Félix Torres vai batendo a bola, campo de defesa. Dá um esticão, tentando meter para o Wesley lá na ponta esquerda. O Wesley não domina, a bola saiu. Meu Deus, esse é o time que já joga com o Palmeiras? Pelo amor de Deus, hein? Marcos Rocha, ele enfiou a bola para Zé Rafael, briga por ela ali, rasga o time do Corinthians e fica com a bola. O Yuri Alberto. Yuri Alberto domina no pivô, começa mais atrás com o Fagner, lá direito, campo de defesa. Romero apareceu, é para ele, para Romero, na ponta, chega por baixo Murilo. Faz o corte, dá uma bica na bola, é lateral pro Corinthians. Aqui pelo lado direito. Campo de ataque, vamos lá, Coringão. Você manda o seu recado pelos corneteiros 11-96650-7997. Fagner tentou passe, outro corte do Piquerez. Outro lateral pro Corinthians aqui pelo lado direito. No campo de ataque, o jogo fica centralizado aqui, fica concentrado aqui pelo lado direito. É o Fagner, toma distância para movimentar, a movimentação do garro do Yuri Alberto, ele aparece, entrada da área, faz o toque errado atrás. Que finta do Flaco Lopes, jogou, bateu pro gol de longe, para fora! Ele ia fazer um gol do meio de campo! Cássio tava totalmente aqui, perto da marcação do pênalti, ele viu e bateu, arriscando quase, Zé. Se ele faz esse gol, eu vou lá, entro, abraço e saio. Quase ele pega o Cássio adiantado. Ele fintou o jogador do Corinthians e bateu na canhota. Boa jogada do Palmeiras. E vem de novo o time do Palmeiras, vem apertando. Ele marcou um toque de mão. Falta, Zé. Joaco Piquerez, segundo o seu Bento, Jacob. O Jacob, camisa 22, meteu a mão na bola, vem Corinthians. Vinha, porque era o Yuri Alberto que ia dominar. Rasga, Gustavo, lá pegaram ele, hein? Opa, o Romero pegou ele, tem que ter cartão, Zé. Eu não sei se o Klaus vai mostrar o cartão, tá, mas está com ele na mão. Opa. É o primeiro canário da partida para o paraguaio, que quer trazer o irmão ao Corinthians. Falta para o Palmeiras, cartão amarelo para cima do camisa 11, o Romero, ídolo da Fiel. Aí vem saindo para ser atendido aqui, pegou feio o Gomes, hein? Eles são paraguaios, né? Se conhecem. Os dois já da seleção, né? Enfim, o Romero tá na seleção? Não sei, não lembro. É, hoje não, mas ruim. Já esteve. O Paraguai já teve, né? Sim, mas se conhece, tá? Sim, jogaram pegar e o Gomes tá sendo atendido aqui fora, viu, Zé? Tá sentindo o camisa número 15, tá sendo atendido. Jogaram juntos, é verdade. Poucas vezes, mas jogaram. Segundo tempo e placar do futebol da energia. O placar do estádio informa. 5 minutos e 44, etapa primeira de jogo. Palmeiras e Corinthians se enfrentando na 9ª do Paulista. 0-0, placar, energia em campo, futebol de torcedor para torcedor. Betfair, com Betfair o jogo é outro, aposte agora. Jogue com responsabilidade. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Falta ainda para o time do Palmeiras, Marcos Rocha. Tá muito na frente dele, jogador corintiano, ele prefere segurar um pouco. Agora tocou, Richard Rios, volta atrás, sai jogando com Gustavo Gomes. Na paralela, já chama o Luan, centralizado na zaga do verde. Abre o jogo para Murilo, recebe Murilo. Piquerez pede desse lado, ele prefere voltar com Luan. Luan recebeu, agora Luan despacha para frente. Boa inversão de jogada. Marcos Rocha de primeira, para ainda que dominou, colocou na frente, vai embora. Tem veloz, e levou dois, vai sair na cara do gol. Pintou na cara, rasga por baixo, Ravieri. Ele ia fazer um golaço. isso, Zé? Ele levou o time do Corinthians inteiro. Se não é o Ranieri dar o carrinho, ele pararia dentro do gol do Cássio. Uma velocidade. Escanteio pelo lado direito. Piquerez está na cobrança. Vem Palmeiras. Escanteio, lado direito. Vamos, Verdão, Vral neles, Verdão. Começa fazendo o primeiro gol. No último jogo que teve aqui em Barueri, saiu um gol de escanteio, hein? No desvio do eu primeiro pau. Saiu sim. Não lembro. Saiu, deixa eu ver aqui quem tá na área. Gomes na área, Murilo na área, Luan na área, Aníbal Moreno na área. Vem cruzamento alto, passa por toda a extensão e se perde. Ninguém, ninguém subiu. Aliás, subiram vários, mas ninguém testou, né? Não, não, não. E o Palmeiras tá com essa dificuldade, viu? De bater fora é no segundo pau ou lá na bandeirinha. De 0 a 0, bola do Gomes caço. Ali, ó, mancando ali, ó. Diga, Lelê. Gostei dessa sua versão, Mano Brown, viu? São Miguel tá na área. O Gomes tá na área. Não, mas o Gomes tá pondo o pé no chão ali, tô dando uma olhada, tá do lado tá do Igor. Tá mancando ali o Gustavo Gomes, na hora que ele subiu ali com o Fagner, ele voltou ali meio manquitó, tem que ficar de olho no número 15 do Palmeiras ali, ó. Cássio vai sair jogando pro Coringão, sai curtinho, perigosamente na defesa. Flaco Lopes apertou, meu Deus do céu. Saída perigosa do Corinthians, mas ganha lateral o Coringão aqui lado direito. Campo de defesa, Letícia Pepler. 8 minutos, 0 a 0, Lelê. E o clássico começou nervoso, hein, De Paula? Muitos erros de passe aí pros dois lados. Mas acho que o Palmeiras conseguiu já se tranquilizar, colocar mais a bola no chão, né, e rodar. E o Corinthians continua muito afobado. Tem que ver se consegue se encontrar aí na partida, colocar a bola no chão e tentar trocar mais passes sem erros aí. O negócio é o Corinthians não levar um gol, cara, nos primeiros 20, 25 minutos. Porque, Lelê, quando a gente leva um gol, é um Deus nos acuda pra virar depois. Vamos segurar, Coringão. Quem sabe beliscar um golzinho lá. Falta pro Coringão, não tem pressa nenhuma. Rodrigo Garro vem buscar jogo. Linha divisória do gramado. Começa com Félix Torres lá atrás. Passe errado do Félix Torres. Piqueires toma a carteira. Aníbal Moreno vem. Richard Rios de primeira na frente. Estica muito a bola. O Zé até tentou pegar, mas fica na rebarba com o Corinthians. Cássio, dentro da grande área. Caetano tá sozinho na esquerda. Ele tenta esticar pra Wesley. Lá na ponta esquerda, Marcos Rocha com ele. Mete a cabeça na bola, Marcos Rocha. Briga Fausto Vera no meio de campo, melhor para o Palmeiras. Sai jogando, Zé Rafael de cabeça, tentou, Fagner chega tirando, mas a bola vinha reboteada com Luan chama Murilo, Murilo atrás, joga lá com Gustavo Gomes chama Marcos, acho que perigo, Marcos Rocha, Wesley na frente dele, dá uma bica na bola, sobra de bola pro time do Corinthians. Corta a defensiva alvinegra, tenta trabalhar Garro no meio do caminho, Aníbal Moreno chegou pegando pesado, Romero recebe meia direita, tenta o passe na frente, chega Moreno, falta no Romero, Murilo pegou por trás. Falta no Romero, Murilo. Pega por trás, Angel Romero. Olha isso, Grilli. E tem que ter o mesmo critério. Porque se ele deu cartão agora há pouco pro Romero, justamente agora o Murilo, camisa número 26, levantou. Agora o Romero tinha que ter o mesmo critério. Falta já batida. Já batida. Começa aqui atrás, Félix Torres, 9 minutos e 50, 0 a 0. Torres é apertado, recua pra Cássio. Tem que dar uma bica. Perna direita lá na frente, Romero vai subir de cabeça. Tapa nela pra Yuri Alberto. Chega Gomes, é falta! Garro foi pra cima pedindo cartão amarelo. Arbitragem não dá. Vem o argentino Garro pra cobrança da falta. Vem comigo, torcedor, no youtube.com/RádioBandeirantesOficial. Vem curtir a transmissão da Bandeirantes. Repara no campo de defesa, tenta ser o Gigante. Reco ali no campo de reta, quarta, vai para a finta, tenta o toque para o time do Corinthians. Lançamento vem para Romero. Subiu de cabeça, ganhou jogada. Para Yuri Alberto, tentou partir. Toma a falta do Gomes, que vai tomar amarelo no jogo. E se o Gomes acabou proporcionando o cartão amarelo para o Romero, agora é ele que consegue também o próprio cartão amarelo. Falta pro Corinthians, lado direito de campo, tá amarelado o zagueirão do Verdão. É falta pro time do Corinthians, pela meio direito do campo de ataque. Alice Salles ligada no microfone, Bandeirantes, obrigado, torcedor 20 no Brasil. Se posiciona para a cobrança de falta, o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, vem comigo. youtube.com/RádioBandeirantesOficial. youtube.com/RádioBandeirantesOficial. É bora no campo de ataque. O Melo também tá ligado em Barcelos, curtindo Portugal. O microfone, Bandeirantes, torcendo pro Verdão, obrigado pela audiência. Mas quem tem falta, o time do Corinthians pelo setor intermediário no campo de ataque. É falta para o time do Corinthians bater e se posicionar na intermediária. Vem para a cobrança de falta o time do Corinthians. Garro na bola. Garro partiu para a bola, correu, bateu, levantou na segunda trave, tentou subir de cabeça. Lançamento na área, Moreno tira. A bola volta com o time do Corinthians. Vem para o toque de bola, lançamento à frente para ninguém. Se precipitou o argentino Fausto Vera. Tranquilo, Everton sai do gol para fazer a defesa. Recolhe no campo de defesa. Rádio Ipiranga Web, curtindo o som. Sácio Bandeirantes, obrigado, rapaziada, pelo carinho da sintonia. A bola volta, alô Sérgio, alô Silvio, curtindo o som. Sácio da Bandeirantes, obrigado pela audiência. Domínio do campo de defesa, tentando ser novamente o time do Palmeiras. Abertura para Zé Rafael. Garro vem para sua marcação. Zé Rafael domina, abriu para Piqueires. Piqueires já domina, tenta a finta da marcação. Vem para tirar. Fagner afasta dali. É lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerdo do campo. Ataque lateral para o Palmeiras cobrar. Ele é o Ferreira, curtindo o som da Bandeirantes. Vem comigo, torcedor, no youtube.com/ Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta, volta com o time do Palmeiras, que está jogando contigo no campo de defesa. Os técnicos gritam, grito técnico português, brasileiro por técnico do Corinthians, o português, o Tonhão da Fiel. A bola volta, volta no toque de bola, domina o time do Corinthians, mas houve a falta. Está parado o jogo, falta em Marcos Rocha, direita, campo de ataque para a equipe do Palmeiras bater na intermediária, próxima linha lateral do gramado. Puxão de camisa do Caetano para cima do Marcos Rocha, completando hoje 285 jogos com a camisa do Palmeiras, e cai Gustavo Gomes. Muita preocupação em cima do capitão do time do Palmeiras. O Naves já inicia o processo de aquecimento. Aparentemente daqui, Ulisses, parece que o Gustavo Gomes está chorando. E vem o Naves, não dá mais para Gomes. Com qualidade. Pois não, me desculpe, Soler, pois não. Não dá mais para Gustavo Gomes. Naves é acionado e vem para o campo de jogo com a camisa 34. Gustavo Gomes chora no gramado. Que coisa, será que foi o pisão que ele tomou do Murilo? É, ele teve três lances no mesmo pé, né? Isso. Ele chutou a perna agora do Yuri Alberto, teve a falta do Romero e o pisão do Luan em cima dele. E todos foram no mesmo pé, então isso pode ter agravado ali algum tipo de lesão no tornozelo. E desta forma, Kaique Naves vem para o seu 21º jogo como jogador profissional. Zagueiro Naves, ex-volante na base, zagueiro no time profissional. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Gomes realmente cabisbaixo ali, sentindo demais o Gomes, capitão do time do Palmeiras. O Abel vai lá falar com ele. Tá saindo o Gomes. Ele vai explicar pro Abel agora. Falou que tomou uma entrada, uma pancada. E pode ter sido do Luan. Pisando, né? Do Murilo, pode ter sido aquela entrada do Romero ou o pacote delas. O Corinthians mantém a linha de três zagueiros. Quando atacado, faz cinco. Raniel em afundo entre os zagueiros. Joga, tenta jogar de igual para igual o Corinthians, mas o Palmeiras segue melhor, ainda que sinta a ausência do Veiga. Zé Rafael tenta fazer a dele. E tenta Murilo, levantamento à frente pelo comando de ataque, lance errado, para fica fácil para Cássio, que sai do gol para fazer a firme para o defesa e sai jogando do campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola, recolhe contigo do campo de defesa, prazer jogando o time do Corinthians, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Cássio parte para a bola, bate, tenta o levantamento para Wesley, ele escora a jogada, vai para o giro, tenta o toque de bola, inverteu na direita no campo de ataque para Romero, linda bola, Romero domina, agarrou, passa, já pediu bola para Garro, enfiou na direita para Fagner, levou para a linha de fundo, pede o compasso, solta para Romero, ele domina, cruza, levantou, no gol, para o Yuri Alberto, tirou o zagueiro, a bola sobrou no peito, Ranieri tira na marcação, no primeiro vem para o toque, ele bola trava aqui na quarta, bola volta para Romero, que bate no peito e sai jogando para o time do Corinthians, ele prende a jogada, mas o bandeira marca, o impedimento de Romero para o time do Palmeiras bater do campo de defesa. Detalhe que a bola passa por todo mundo do ataque, na hora que vai parar nos pés do Fausto Vera, ela acaba saindo mascado, não consegue completar o lance, tudo igual 0-0 na Arena Barueri. Só muda agora o posicionamento dos zagueiros. O Luan faz a sobra que era do Gomes, o Naves vai jogar e ter jogado bem pelo lado direito. Segue o Murilo pela esquerda no esquema com três zagueiros do Abel. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. Primeiro tempo de jogo, 15 minutos de bola rolando, 15 de bola rolando, primeiro tempo, girando o placar do Paulistão. Tô na rodada de 12, aqui Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians, o placar do jogo é de 0-0. Alô, Ortega. Ulisses, encerrado o clássico no Rio de Janeiro, o Vasco vence o Botafogo no Nilton Santos, placar de 4-2 pelo Campeonato Carioca. Tino Martins, curtindo o sonsaço. Bandeirantes fez 70 anos, parabéns pra você, muita saúde. A bola volta, tenta o toque, ele para, tenta descer pela direita do campo de ataque. O time do Corinthians, mas a bola sai. Tentava escapar da marcação, novamente boa jogada no comando de ataque, Yuri Alberto. Ela sai para a linha de lado, em lateral, novamente para o time do Palmeiras bater. É lateral para o time do Palmeiras bater pelo seu campo de defesa, lateral para o time do Verde cobrar. Você ligado no microfone, Bandeirantes, vem Piqueires para a cobrança. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Pedro Paulo também ligado na Bandeirantes, Roberto Cooler. Curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado em Diadema. A bola volta no campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians. Já dominou no campo de retaguarda, vai para o toque de bola na frente para Cássio. Cássio vai sair na bola. Pate tentou levantamento à frente, vem Garro, tentou o domínio, não conseguiu. Bola volta para Yuri Alberto, dominou, passou errado, passe de bola dele. Meteu para a linha de lado, lateral para o time do Palmeiras bater na esquerda, campo de defesa seria contra-golpe, bom do time do Corinthians. 0-0, Flávio Gasparetto também ligado no microfone Bandeirantes, vem comigo torcedor, no youtube.com/ Rádio Bandeirantes Oficial. A bola foi solta à frente para Zé Rafael, tentou Raniel, espanou, Zé Rafael vinha de posição irregular. O Bandeira já está marcando. Impedimento para o time do Corinthians bater aí. E que sorte que deu o Ranieri, como você bem destacou. Uma para trás, mais duas, entrega o taco, espanou o dele, mandou ali para trás. O Zé Rafael estava um pouco à frente. Impedimento a favor do time do Corinthians. O Zé Rafael bate boca com o Alex Zang Ribeiro, reclamando que a jogada foi uma nova jogada, né? Pela espanada do Ranieri, mas não. Impedimento a favor do Corinthians. É o futebol, Antony, ligado na Bandeirante, Samuel Freire, obrigado, Pablo Neves, Matos Filho, obrigado pela audiência, Jadir Palmeirense, curtindo o Jadir da Silva, o microfone da Bandeirantes em Toronto, no Canadá. Alô, Giovanni Soares de Lima, a bola volta, volta com o time do Palmeiras, tem lateral pelo direito do campo de ataque, lateral cobrado para Hendrick. Hendrick domina o time do Palmeiras, abriu para Flaco Lopes na cara do gol, vai fazer, bateu, para fora! O que que é isso, Flaco Lopes? Você é a bola, o Cássio gol! Você é a bola, o Cássio gol! Mas o que que é isso, Flaco Lopes? Que metida de bola do Hendrick! Você é a bola, o Cássio gol, Flaco Lopes! Você é a bola, o Cássio gol, Flaco Lopes! Você bateu pra fora! Perde a chance, o Palmeiras é abrindo o placar do jogo! No meio da zaga do Corinthians, que ficou escancarado, inacreditável! Inacreditável gol que perdeu o Flaco Lopes! Ele que vem de três jogos consecutivos marcando, mas todos de cabeça. Agora lembrou muito, né, Ulisses, aquela semifinal de Libertadores contra o Atlético Paranaense. Lance muito parecido, ele sai cara a cara com o goleiro, bate com o pé bom, que é o esquerdo, mas perde um gol inacreditável. Segue 0-0 na Arena Barueri. E essa flutuação do Hendrick, que já havia sido no jogo anterior, é fundamental para o Palmeiras. Complica. Palmeiras melhor ainda mais quando a bola chega no Ender. É o futebol da Bandeirantes, tenta descer novamente, o time do Palmeiras não consegue, Wesley vai pra cima da marcação, a bola volta para Naves, Naves domina, abre para Hendrick, tenta o levantamento no boca do gol, tranquilo no gol, vem para pegar, Cássio segura pro time do Corinthians e vai sair o jogo do campo de defesa, domina do campo de retaguarda, vem pro toque de bola, Ranieri perdeu o lance, dominou, vem Palmeiras, abriu a frente, Cássio sai para pegar pro timão, domina e sai jogando no seu campo de defesa, o Ranieri tá de brincadeira, hein, e o Chico Garcia gosta dele, velho. E que cochilo que deu agora o camisa 14 do time do Corinthians. Ele entregou de bandeja para o Hendrick. Na sobra, o Aníbal Moreno tentou ligar o passe para o Zé Rafael. Para sorte, estava muito atento o Fagner para evitar o pior. A bola volta no comando de ataque, vem Naves, tira mal, voltou para Romero, Romero domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, sai jogando Coutinho para Fagner pela direita, Fagner domina para o time Corinthians, gira a jogada para o toque de bola Coutinho, recolheu o Garro, abre a jogada para Ranieri, Ranieri tenta o levantamento, domina pelo setor de esquerda, que é para ataque, vai para Wesley, balançou no Marcos Rocha, já passou de passagem, cruzou para trás, Naves vem para tirar, afasta o perigo, o Garro vem para fazer a falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Palmeiras, bater do campo de defesa, o tempo não para, a Bandeirantes marca. Você confere, 20 jogados para você conferir, 20 jogados para você conferir, primeiro tempo de jogo, jogão de bola, girando o placar do campeonato paulista, primeiro tempo. Você confere. 0 Palmeiras, 0 Corinthians, da Bandeirantes, quem fala é você, Ortega. Ulisses, mais tarde, às 8 horas da noite, a última partida desse domingo pela 9ª rodada do Campeonato Paulista no estádio Brinco de Ouro. Água Santa contra a Inter de Limeira. Bandeirantes. O microfone de maior tradição do rádio brasileiro. É tiro de meta para o time do Palmeiras. Bater se posiciona para repor a bola em jogo. Novamente o time do Palmeiras. Para você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Allan Kardec está curtindo o som Bandeirantes. A bola volta no toque de bola. Tentando ser contigo no setor intermediário. É lateral para o time do Palmeiras. Bater pelo setor de direita do campeonato. Ataque lateral para o time do Palmeiras. Bater se posiciona pelo setor de direita. Lateral foi cobrado. A bola volta. Volta contigo no campo de retaguarda. Vai tentar o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Vem para o toque de bola curto, novamente domina o time do Palmeiras. Abertura vem para Piquenez, ele quase entrega o ouro, vai para o toque de bola, solta o Coutinho para Naves no campo de defesa, domina Naves e sai jogando para o time do Verdão. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. A bola volta, volta Hendrick, tenta o domínio, vê a falta, tá parado Gustavo Henrique, faz falta nele, na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para a Flu. A bola volta com o time do Palmeiras, lançamento à frente tranquilo, Cássio sai do gol para fazer a defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. A bola volta no toque de bola para o time do Corinthians, Sérgio Guendi. Você comigo no youtube.com/ Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Vem comigo no futebol Bandeirantes, a imagem é tua, mas o som é nosso. Domínio do campo de defesa, o time do Corinthians sai jogando. A abertura foi feita para Cássio, Cássio levanta a jogada para Romero, Romero sobe de cabeça, vem para tirar o perigo, o time do Palmeiras afasta. A bola volta, aperta na marcação, Fagner. Félix tentou chegar, ganhou, soltou para Fagner. Fagner domina para o time do Corinthians, ameaçou pela direita, soltou, bom lance. É para Romero, caminhou com a bola, ergueu a cabeça, isolou. Mas o que que é isso, Romero? Ô, Romero. Yuri Alberto, Wesley na área, ele isolou, mandou longe do gol, atrás do gol, tiro de meta verde. E tinha uma boa opção na grande área, o próprio Romero. Ele que nas últimas 10 partidas fez 7 gols e uma assistência, não consegue completar esse lance. No futebol é gol do Sicredi, achou o patrocinador oficial do Paulista, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta Sicredi. A bola volta, fica no chão, novamente recolhe o time do Palmeiras para ser o seguinte, tenta o levantamento à frente, vem Fagner para ganhar a jogada, ganhou pro Corinthians, na direita tá aberta a zaga do Palmeiras, Romero tá passando, soltou para Romero, dominou, cruzou na boca do gol, bate na barriga do Murilo, vai embora, escanteio direita, campo de ataque para o time do Palmeiras bater aí. Detalhe que a jogada começa no desarme do Fagner, o vacilo da zaga do Palmeiras que entrega o ouro pra ele. Rodrigo Garro vem pra cobrança no escanteio, lado direito de campo. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Escanteio pro time do Corinthians, bater, Corinthians vem na pressão, levantamento vem pra dentro da grande área, Gustavo Henrique vai pra área, na grande área tem também Félix Torres, na grande área tem também o jogador corintiano Yuri Alberto. Escanteio pro Corinthians, Garro vem, ele bateu pra Fagner, dominou, abriu pra Garro, vai pro cruzado, levantou na segunda trave, pra ninguém. Bate muito mal na bola, manda para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. O argentino que faz a quarta partida dele no timão. É bola no campo de ataque. Flaco domina, tentou o toque de bola. Inteligente demais o Flaco. Tentou ganhar o Corinthians. Houve a falta do Hendrick. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Corinthians, bater Fagner com a mão no rosto. E o Hendrick vai tomar cartão amarelo. Cartão amarelo para o camisa 9 do time do Palmeiras. Acabou sobrando um braço ali para cima do Fagner, que segue caído no gramado. O terceiro cartão amarelo do jogo, segundo para atletas do Palmeiras. O outro foi para Gustavo Gomes, que já deixou o campo de jogo. Lice, só um detalhe, quanto o lance ainda segue paralisado para o atendimento no Fagner, né? O Enzo Ortega falando sobre o último jogo da noite entre Água Santa e Inter de Limeira, caso a Inter de Limeira vença a partida e o Palmeiras vença o derby, o Verdão se classifica para a próxima fase do Campeonato Paulista com 4 jogos de antecedência e assume também a melhor campanha do estadual. Hélio Gomes Lopes está ligado na Bandeirantes. Hélio Lopes Gomes, obrigado, torcedor pro Timão. Elaine Bueno, obrigado pela audiência. Zenilda Alves de Brito, curtindo o som Bandeirantes, obrigado, torcedor Gilmar Costa. Alô, Riva Beraldo, ligado no microfone de maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. É bola no campo de defesa pro time do Corinthians, bater falta, campo de retaguarda. Merecidos amarelos até agora, Mauro Betting. Todos também, tá o Klaus nessa, claramente, pelo deu para ver o Fagner sendo atingido pelo cotovelo do Endrick. O Endrick entra muito duro, o Fagner não precisa nem dizer, né? E até por ser essa dividida, o Endrick entrou desse jeito, era até um amarelo desnecessário. O Corinthians segue com dificuldades para armar. Palmeiras melhor até agora em Barueri. Aqui está parado o jogo, está marcado o lateral para o time do Corinthians bater pela direita. Yuri Alberto briga pela bola e ganga lateral para o Timão cobrar. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, uma transportadora de encomendas. Em cima do Gustavo Henrique! É escanteio, Zé. É muito rápido o jogador do Palmeiras, o camisa 9. Quando ele pega na bola, a zaga do Corinthians fica totalmente apavorada. Escanteio pelo lado esquerdo. Piquerez vai para a cobrança, já que não tem Rafael Veiga, vai de Piquerez. Piquerez vai fazer a cobrança. O Klaus conversa com ele, pede pressa, 0-0. Vamos lá, escanteio lado esquerdo. Quem sabe não pinta o primeiro gol agora. Murilo, hein? Murilo. Murilo vai pintar. Ih, rapaz. Cobrança curtinha, Endrick que olhou para a grande área no bico dela. Ela cruzamento, sobe Cássio. Sai e pega, Zé. Ah, mas é grandalhão, né? Cássio é enorme, é um gigante, né? E na bola, olha o Cássio. Eu ia falar, com a mão, ele é um excelente goleiro, não tem discussão. Com o pé, ele é lamentável. Cê lateral para o Palmeiras. Mas você viu a matada aqui do nosso querido Abel? É outro, é diferenciado, até nisso ele é bonito. É que não quer no pé do Antônio Oliveira pra você ver o que ele faz também. Olha o Richard Gios, vai girando pra cima do Yuri Alberto ali perto do Círculo Central. A bola tocada pra Luan, Luan com Aníbal Moreno, de novo com Luan, Luan, Aníbal Moreno. Pode vir aqui do Murilo, mas prefere jogar no outro setor ali com o Marcos Rocha. Bate em cima da marcação, sobra de bola com o Piquerez. Volta atrás porque tinha dois na marcação, tava de costas. Bola tocada, Aníbal, Aníbal, Murilo. Murilo vem com ele, Luan. Luan recebe, Luan manda por cima ali pro Marcos, só de cabeça pro Endrick, aí tentou a finta, não consegue. Gustavo Henrique recupera e solta com o Rodrigo Garro no campo de defesa. Alô Wallace, grande Wallace, parceirão, tá ligado na gente. Yuri Alberto lançado, ponta esquerda, dominou pra cima do Luan, rolou mais atrás pra Garro, acelerou pra Yuri, protegeu Yuri, carregou, bateu de longe por cima do gol, mas tentou aí o Yuri Alberto, só tiro de meta para o goleiro Everton. Girando o tempo e placar do futebol da energia. O placar do estádio informa. 28 minutos e 24, etapa primeira de jogo em Barueri. Palmeiras 0, Corinthians 0. Energia em campo, futebol de torcedor para torcedor. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Mais fácil, rápido, confiável e muito mais barato. Roldão Atacadista. É festa, folia e economia no Roldão Atacadista. Aqui a festa é garantida com ofertas para você economizar. Roldão Atacadista. Aqui é o lugar. Eita, nós, teve uma falta, segundo aí o juiz. O jogo seguia com a posse de bola do time do Palmeiras. Ele parou o jogo aí, Zé. É, ele deu falta pro Corinthians em cima do Garro, né, no meio campo. Bom jogador, o camisa 16, viu? Ele tentou uma trivela, ele errou, é verdade, mas foi atingido no meio campo. Falta pro Corinthians, o Klaus estava pertinho do lance. Jogadores do Palmeiras não aceitaram a marcação, jogo parado. Falta pro Corinthians, 0-0 Paulistão. Alô Jaquezinha, alô Marcelão do canal Fala Muito Fiel. Estão ligados com a gente, muito obrigado pela audiência, todo mundo. Muito obrigado. Ah, como é gostoso. Tá jogando a equipe corintiana com Fausto Vera. Gustavo Henrique com Caetano, lado esquerdo. Wesley apareceu pra jogar. Vai pra cima do Marcos Rocha, que tá com a abraçadeira de capitão agora. O Wesley dispara, ganha de dois. Richard Rios por baixo. E Yuri brigou, ganhou. Aí Caetano dá uma bica, joga pra frente. Tenta chegar Piqueires pra cortar. Ó, a bica na bola, sobe a bola. Ninguém ficou com ela. Zé Rafael chega por baixo e fica com o Corinthians. Rodrigo Garro domina. Meia direita, aciona Romero na ponta. Yuri se mete no comando. Lá vem Romero. Vai pra cima da marcação do Piqueires. Sou mais você, Romero. Sou mais você, Romero. Ele faz a finta, costurou, perna canhota, levantamento. Corta Naves. Chega Zé Rafael na bola, reboteada. Bola com Aníbal Moreno, joga pra entre. Nossa, que bem a lua, meu Deus! Chega por baixo ali. O jogador Renielli, a bola sai pra fora. Meu Deus, o moleque é diferenciado, Zé. É, eu vou falar, esse jogador do Corinthians, o Renielli, que foi criticado pelo Mano Menezes, bom jogador. Tempo de bola total, foi limpo o lateral pro Palmeiras. Tem dois bons jogadores do time do Corinthians hoje, José. Tem o Ranieri e tem esse Garro aí. É bom. Garro é muito bom. Bom jogador. Olha o Palmeiras com o Richard Rios, dominou. No meio de três, ele toca pra Marcos Rocha. Tá apertado, Marcos Rocha. Tenta, finta, fica na marcação. Fausto Vera ganhou a primeira no ano. Depois Caetano dá uma bica, isola. Cadê, Paula? Lateral, pois não? Hugo Caetano, essa lateral esquerda aí dá saudades do Bidu, hein? Principalmente com o Hendrick caindo por ali, né? Meu Deus do céu. Meu Deus, pintou, levou por baixo. Chega a marcação e tira. Caiu de novo. Aí domina. Romero, tem jogador no Corinthians caído. Me parece que é Caetano. Caetano e Grilis. Isso, é o Caetano, porque esticou demais a perna, tentando tirar a bola do Hendrick. Esticou demais a perna. Tá com a mão ali na altura da barriga, tá se levantando, tentando se levantar agora o Caetano. E a todo momento, Antônio Oliveira conversa assistente. Antônio Oliveira, que está com o sapatênis sem meia, na estica, que é bonitão. 0-0, De Paula. Tá parado o jogo aqui em Barueri. Letícia, 31-40. 0-0, Lelê. Corinthians cresceu um pouquinho na partida, pelo menos na parte ofensiva, né, De Paula? Mas continua muito nervoso aí nas tomadas de decisões, tanto na transição, na organização ali da defesa. Tá apanhando um pouco, né, da equipe do Palmeiras, que tem mais competitividade, mais criatividade. E também se livrando da bola muito rápido quando tem ela. Sai jogando o time do Palmeiras, Naves, Aníbal Moreno, trabalha, Richard Rios, por cima da barra, mas não tem que graça lá na defesa, hein? Pra Gustavo Henrique, com Caetano no lado esquerdo, mas ele vai partir, Caetano segurou, tá improvisado na posição, aí ele cochilou. O Henrique tomou a carteira dele, vem embora, abriu, agora chega, Flaco Lopes dominou perto da área, invadiu a área, cortou, fintou, bateu, brigou pra fora! Meu Deus. Que chance teve o time do Palmeiras com o Flaco de novo, Zé! E ele tá com confiança, porque ele balança pra direita, joga pra esquerda e enche o pé. Ela passa por cima da trave do goleiro Cássio e vai embora. Tiro de meta 0-0 e que roubada de bola do camisa 9 do Verde. Ô Letícia, o Garro chegou pro Caetano e falou, cara, faz o simples, você tá improvisado, dá uma bica. Eu não sei não se já o Antônio Oliveira não tira o Caetano pra colocar o Hugo, né? Porque os dois, na verdade, são defensivos e não apoiam lá na frente. Então, melhor ter um lateral de origem ali, pelo menos pra essas bolas em velocidade. Olha o Palmeiras, Hendrick dominou, vintou, opa, na mão! Opa, claramente foi na mão! Mas ganha por baixo, Aníbal Moreno, uma, duas vezes! Espetacular o Aníbal, joga de carrinho, mas não bateu em ninguém. Arremesso no Corinthians, mas pra mim bateu na mão ali, hein? Claramente, daqui avisa. É, ele marcou lateral pro Corinthians e agora o Palmeiras começa a chegar junto nos jogadores do Corinthians, hein? Duas chegadas do Aníbal Moreno, jogada limpa, lateral, Caetano vem nela. Caetano trabalha com o Ranieri, ele é onipresente. Olha o Caetano de novo, pô! Aníbal Moreno pra Flaco, dominou pra Flaco, vira pra cima, Flaco, vai pra cima, Flaco. Tentou a finta, fica na marcação, mas dominou ainda na retaguarda. Opa, derrubaram ele ali! Esse Claus não dá nada, velho. Impressionante. O Wesley drible de corpo sensacional. Chega por baixo, Naves. Espetacular o Naves. Vem Marcos Rocha. Domina Marcos Rocha. Vai pra cima da marcação. Agora chamou o Hendrick. Hendrick caiu. Lado direito. Cortou. Jogou na paralela. Chega Aníbal Moreno. Aberto Murilo desse setor. Ele toca no meio pra Luan. Luan entregou pra Murilo. De três dedos na frente pro Zé Rafael. Forte demais, hein? Chega a marcação. É. Aí chegou e tocou. Félix Torres pra fora. Já cobrado. Invadiu a área. Olha o toque, bateu, Cássio, espetacular! Zé Rafael invadiu a área e bateu pro gol, Zé! O Flaco Lopes deveria ter ficado na marca da pequena área. Ele afundou pra dentro do gol, aí não adianta. O Cássio é muito grande, bola na mão do goleiro, bola do Corinthians, quase o Palmeiras chega lá. Torcedor ligado na energia, olha, conferimos o tempo de placar de jogo. Barueri, na rodada, Paulistão, jogo não para. 34:50, primeiro tempo. 0 Corinthians, 0 Palmeiras, energia em campo, futebol de torcedor para torcedor. Betfair, com Betfair, o jogo é outro, aposte agora. Jogue com responsabilidade. Fios e cabos elétricos, Sil. Se é Sil, pode confiar. 35, ô, seu Bento, os caras estão gongados, seu Bento. Tem que aproveitar, né, Domérico? Duas, três chances, tá chegando, tá tendo espaço para chegar. Principalmente lá em cima do Caetano, tem que aproveitar. Joga o Hendrick pra cima de lá e vamos tentar buscar o gol aí no primeiro tempo. Já era pra ter feito o gol já. É aquele setor ali que é o bom. E aí do Corinthians também, pior que é lá também. E os caras não estão forçando aquele setor. Quando força, são as melhores oportunidades. Vem de novo, Murilo faz o toque. Opa, Zé Rafael sem bola. sem bola, falta aqui, Zé. Falta pra cima do jogador palmeirense, tá caído. Zé Rafael, responsável por organizar as jogadas do Verdão, falta já cobrada. Já cobrada, vem com Aníbal Moreno, enfiada de bola pra Endrick. Endrick tocou, Fraco Lopes recebeu. Fraco Lopes ficou com ela, Endrick recebeu, abriu, Piqueires, bico da área, pode cruzar. Vem cruzamento fechado, afasta, tirando de qualquer maneira ali, Gustavo Henrique, Zé. Só da Palmeiras, a torcida aqui é ensurdecedora. Levanta o time, empurra o Verdão. Lateral para o Palmeiras, Roaco Piqueires vai levantar essa bola. Vem Palmeiras, vem você. Mauro Naves. É, eu não sei não, acho que vem Cuca Ball, hein? Não, não vem. Ele prefere tocar pra trás para Murilo. Murilo recebeu o toquinho pra Richard Rios. Recebeu Murilo, fintou, levou, vai fintando. Último toque, bateu um esbarro com o Aníbal Moreno. O toque errado do nosso Endrick. Contra-ataque, Wesley domina campo de defesa. A marcação vem pra cima dele atrás. Marcos Rocha, curtiu. Nossa, que giro espetacular! Já roubou, tocou, Aníbal Moreno deixou curtinha. Vem ele, Endrick, Endrick abriu pra Aníbal, pro cruzamento. Rasteiro não, Aníbal! Fausto Vera recupera, tenta partir, Yuri se meteu, Fausto trabalha com Garro. Garro tenta se desvencilhar da marcação com Romero. Círculo central, falta do Murilo por trás dele. Duas vezes, e tem, pega pra capar, treta no gramado aí, Sgrilli. Murilo deu duas no Romero, primeiro em pé e depois deitado. O Romero foi lá, aí ficou igual o mascote do RB Bragantino. Só o Toro Louco da Silva de um lado e o Toro Louco da Silva do outro. E ali ficou chifre no chifre, chifre no chifre, e o Rafael Claus não deu amarelo pra ninguém. Falta pro Corinthians. Lançamento, ponta direita, Romero invade a área. E o Roberto se meteu, Romero pra Yuri na cara do gol, bateu pra pressionado pra fora. Só tiro de meta para o Palmeiras. Mas uma coisa é sério, eles batem também, hein? Não são santinhos não, hein, Sgrilli? Não, não são santinhos não. E sabe que tá aparecendo o Caetano? Lembra o Augusto que entregou a rapadura no jogo Corinthians e Palmeiras em 99? Tá lembrando bem o Augusto. Tá na hora do Portugal da cheia, De Paula. Sai jogando Marcos Rocha. Eu também. Jogou lá na frente, chega tirando, mas a bola vinha reboteada no peito dele. É um trem. Zé Rafael dominou, vai pra cima da marcação. Ranieri tá, ele tocou bem. Boa bola, Marcos Rocha recebeu, deixou curtinha pra Endrick. Endrick enfiou de novo pra Zé Rafael. Zé Rafael busca Marcos Rocha na frente, ele dominou. Opa, foi atropelado! Ele não deu nada, Zé. Falta clara, falta clara. Foi empurrado pelas costas pelo Gustavo Henrique. O árbitro errou no lance. Vem, Corinthians. Lance normal, segundo a arbitragem nossa aqui. Lá atrás, tem que tirar daí. Afasta a defesa corintiana. Errou pra Endrick, dominou, colocou na área. Flaco, desviou pra fora. Ele tinha que dominar a bola pra depois tentar o tiro, né, Zé? Mas a bola foi muito mal passada, né? Muito mal passada. Jogou na frente do camisa 42. Tiro de meta, o Cássio tá contente com 0-0. Daqui a pouco o Sombra comanda a resenha do intervalo. Torcedor ligado na energia. Hora de conferirmos tempo e placar de jogo. O placar do estádio informa. Campeonato Paulista, nona rodada, Arena Barueri. 38:50, primeiro tempo, Corinthians 0, Palmeiras 0, energia em campo, futebol de torcedor para torcedor. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Mais fácil, rápido, confiável e muito mais barato. Roldão Atacadista. É festa, folia e economia no Roldão Atacadista. Aqui a festa é garantida com ofertas para você economizar. Roldão Atacadista. Aqui é o lugar. Sai dominando no setor de defesa, retaguarda do time do Palmeiras, é Murilo. Que bola perigosa no Rios, hein? Fintou, levou, que perigo! Tá pra frente dele, Wesley ali, que perigoso essa finta, hein? Marcos Rocha chama no meio, lá na linha do pênalti, hein? Na marcação penal, na área do verde. Luan dominou, Luan vai pra cima, chama Murilo. Murilo tapa pra frente, vem com o Piqueires. Fagner, por baixo, joga pra fora, arremesso lateral pro time do Verdão. Vamos colocar os corneteiros pra participar, solta o corneteiro aí, Brunão! Avante Palestra, os porcos na área. Como já dizia o velho filósofo Filipão, tem que ter raiva dessa P de Corinthians. Então hoje é jogo pra não se jogar, pra se ganhar. Um abraço a todos, Paulinho, Serrinha, Bahia. Subeuzinho do carro! Ele faz assim! E depois o que ele fez? Não, e depois, narra. Cagou. Tiro de meta, Sgrilis. Meu Deus, primeiro foi um chapeuzinho de cinema. É, Sgrilis, 40 passados, 40 e 30. Placa do banco de reservas do Corinthians, indo pelo menos 5 jogadores indo para aquecimento, inclusive reforços ou reforço. Pedro Henrique tá no aquecimento. Félix Torres inverte a jogada lá pelo lado esquerdo. Com Gustavo Henrique, cabeça na bola com o Caetano. Caetano, pelo amor de Deus, joga pra Garro. Antecipação de Richard Rios. Lateral, passe de bola pro Coringão, lado esquerdo do campo de ataque. É, reforços, Gris, a gente só sabe depois que joga, né? Por enquanto é contratação. Mas esse é Berg jogar aqui. No Internacional ele foi bem. Fausto Vera domina, meio de campo, tentou meter pra Yuri. Meu Deus do céu, corta a zaga corintiana aqui atrás com Fagner. Domina Fausto Vera, do meu pai amado. Romero, lado direito, recebeu. Começa atrás com Félix Torres. Zaga central corintiana. Levanta a cabeça o equatoriano. Ao lado de Arboleda, faz a dupla de zaga do Equador. Caetano recolhe, perna canhota, procura alguém. O Wesley disparou, ponta esquerda é pra ele. Se ganhar uma boa, sobe de cabeça pra fazer o corte. Naves, insiste Garro, a bola saiu pela linha lateral. Arremesso pro Palmeiras. Remesso para o time do Palmeiras, 41, quase 42 no relógio. Placar injusto, hein? Seu Beto, placar injusto. Mas eu podia ter feito 2, 3, já no primeiro tempo, né? Já podia ter resolvido, hein, seu Beto? Ah, pelo menos um dava para ter guardado, hein? O Palmeiras tem um volume de jogo maior, poderia ter feito o gol, principalmente com o Flaco Lopes. Só um minuto que pegaram o Henrique ali, falta cartão aí, Zé! Agora tem. Pontapé por trás, né? É uma covardia, né? Lá na Várzea, isso daí sairia uma treta. Rapaz, nossa, velho. Falta pra cima do jogador do time do Palmeiras, está amarelado o corintiano agora. É, Gustavo Henrique. Você não tem a dúvida. Você queria que, Zé? Aníbal Moreno, gira pra cima da marcação, já rompe a linha de drible da mara, vem com Murilo Piquerez, apertaram o Piquerez. Piquerez vem voltando, retornando no jogo Siri, hein? Totalmente Siri pro verde. Volta na meia lua pra Everton. Tapa a bola pra frente, encontra a lua centralizado. Ele olhou pra frente ali, parou, centralizou, tocou, boa bola. Richard Rios livre de marcação, ele vai embora. Ameaçou e pode até bater se quiser pro gol, hein, Richard? Bate, Richard. Fintou, levou, fintou de novo. Bola aberta, Marcos Rocha dominou perto do bico dela. Ele tocou pra trás, a bola é boa, Aníbal Moreno recebeu de frente pro gol, tocou para Murilo. Murilo recebeu pro Paulo Palmeiras, cortou, levantamento, segundo pau, afasta a zaga do time do Corinthians, rebateu, boa bola, Marcos Rocha tá na área, tocou para trás, bate, fintou, levou, bateu, golaço! Explodiu as redes, balançando pela primeira vez, fazendo alegria da torcida do Palmeiras pela primeira vez no derby. A Hendrick, camisa 9, esse menino é 10, e eu vou descer pra te abraçar, Hendrick. 1 para o time do Palmeiras, 0 para o time do Corinthians, e o detalhe, só seu Zé Henrique. E o detalhe é que a bola sobrou pro Marcos Rocha, ele dá um tapa leve pro camisa número 9. Ele limpa o primeiro zagueiro e bate cruzado. Ah, o Cássio foi com a mão de alface na bola. Ela passa por baixo do goleiro corintiano e morre no fundo do gol. Canto direito, baixo da meta do gigante. O Palmeiras faz o primeiro no chiqueiro. Festa do Palestra, é tudo nosso e nada deles. Hendrick, camisa 9, marca. Palmeiras 1, Corinthians 0. Seu Bento. Ah, tá olhando ali o possível impedimento. Já foi. Golaço do Hendrick, né? Eu acho que muita gente na frente do Cássio foi lá no rodapé, ele não conseguiu defender, mas quando ele engata a canhotinha ali, abre espaço, é difícil parar. Merecido até agora o gol do Palmeiras, que jogou muito mais que o Corinthians. Não! Neves, espetacular. Fintou, levou pra Zé Rafael, dominou na frente. Chega na marcação, tirando de qualquer maneira Félix Torres. Caetano aciona o Wesley. O Wesley tem que jogar em pé, gente. Vamos, Fausto Vera, falta nele do Richard Rios. O lance do gol, o Wesley tentou dar de primeira, mas aí se atrapalhou. Tem que chegar chutando tudo e mais um pouco lá atrás, hein, Lelê? Pois é. O Endrick é muito diferenciado, né, De Paulo? Ele já estava dando um trabalho ali pelo lado esquerdo do Caetano. É, conseguiu um belo chute, se bem que eu acho que o Cássio também deu uma falhada bonita aí no gol, viu? Foi praticamente no meio, né? Não era uma bola tão difícil assim de pegar, apesar de toda a qualidade do Endrick. Mas o Corinthians vai ter que se reforçar ali por aquele lado esquerdo e buscar mais reforço no ataque também, talvez com o Pedro Henrique no lugar do Yuri. Garro o levantamento, o Romero mete a cabeça, o Everton fica com ela. Fica com ela o time do Palmeiras. Quanto de acréscimo, hein, Zé? Se você tiver aí pra me ajudar. Ainda não. É, porque nada. Até agora nada, nem o telão. Três, nem mas o você portão. Sempre acerta, Zé. Três. Três? Vai dar, mas já mostrou três? Três? Se ele mostrou, eu realmente não vi, nem o telão também mostrou. Não vi. Empurraram o Zé Rafael. É, chega empurrando aqui o Zé Rafael, conversa Zé Rafael com o Félix Torres, mas de boa. Falta para o time do Palmeiras, sistema defensivo lado esquerdo. Já cobra ali para Murilo. Murilo já chama o Everton na marca do pênalti. Ele está jogando com ele. Marco, aliás, Naves. Naves faz o toque lá na frente. Sobe de cabeça, tirando ali, mas sobe também Richard Rios. Ganhou para o time do Palmeiras, colocou na frente com velocidade. Invadiu ali o campo adversário, vai embora. Tá sozinho, livre de marcação. Ele faz a abertura para Piquerez. Dominou, pode pintar o segundo do verde. Ele cruzou, bateu em cima. Voltou a Piquerez, bateu para fora. Bateu em cima da marcação, voltou pra ele, ele bateu de perna direita. Aí não é o forte dele, perna direita não é, né, Zé? Não é, mas a confiança no Cássio não é mais a mesma, hein? Carlos Miguel pede passagem, ele tentou arrebatar de perna direita. Ficou fácil pro goleiro corintiano, 1-0 Palmeiras. Ô Letícia, a linha, olha lá. Olha o Marcos Rocha, tomou a carteira, jogou do outro lado, errado, mas mesmo assim recuperação. Olha a bola, ele dominou, ele que bate, ele pintou, levou, vai pintar, bateu, Cássio, espetacular, eu não acredito! Eu não acredito que ele perdeu esse gol incrível, Zé! E se existe um milagre, ele foi feito agora pelo gigante Cássio. O Endrick dá um drible da vaca, o chapeuzinho, uma jogadaça do camisa 9 do Real Madrid. Que jogada, que defesa, o Palmeiras está em cima. Piquerez faz o toque, chegou o Endrick, bico da área, cruzamento lá no segundo pau. Afasta, Ranieri. Arremesso do outro lado, Zé. E o Flaco atrapalha o Endrick na finalização. E ergue o braço, termina o primeiro tempo. Um para o time do Palmeiras, zero para o time do Corinthians. Vem aí, resenha do intervalo com o brilhante Sombra. Fim de primeiro tempo. Agora todo mundo vai chupar uma laranja. Prazer, laranja. Resenha do intervalo. Pô, irmão, tô muito triste, mas pô, vamos pra cima, não tem nada perdido aí, né? Pô, mas vamos ter fé, né? Resenha do intervalo. Afasta a zaga do time do Corinthians, reboteou, boa bola, Marcos Rocha tá na área, tocou pra trás, bate, bate, fintou, levou, bateu, golaço! Balançando pela primeira vez, fazendo alegria da torcida do Palmeiras pela primeira vez no derby. A Endrick, camisa 9, esse menino. Esse menino é 10 e eu vou descer pra te abraçar. Eu vou aí descer pra te abraçar, Endrick. Para o time do Palmeiras, 0 para o time do Corinthians. Quem aposta com Betfair tá ligado. Fala aí, Ronaldo. O jogo é outro. Comemorar cartão amarelo pode, Rivaldo? Até a comemoração é outra. E a torcida, Ronaldo? Hoje é empate! A torcida com certeza é outra. Com Betfair não é só o resultado final que importa, porque você tem mais chances de apostar e mais chances de comemorar. Novos clientes ainda recebem um bônus de até R$300. Betfair, todo resultado é possível. 18 mais, termos e condições se aplicam. Jogue com responsabilidade. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Elétricos Sil, conectada com o futuro. Tá difícil comprar os materiais para a sua obra? Corre para a Obra Max. São mais de 19 mil produtos com qualidade profissional e os menores preços do mercado. Tudo com disponibilidade imediata. A Obra Max é para o profissional da construção, manutenção, instalações e para você que precisa construir ou reformar. Na Obra Max é mais fácil, rápido, confiável e muito mais barato. Avenida do Estado, 6.313 na Moca. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou pelo WhatsApp 3003-3400. Obra Max. Muito bem, abrindo aqui a resenha do intervalo, clássico Palmeiras e Corinthians. Tá dando Palmeiras, tá dando Endrick. 1-0. Seu Bento, o menino tá deitando e rolando. É assim, é uma alegria pro torcedor do Palmeiras deitando sobre o Corinthians, mas é uma tristeza porque sabe que a alegria tá durando pouco pela permanência do Endrick, né, seu Bento? Tá falando exatamente isso agora aqui no X. Tá postando exatamente isso, Sombra. É, tá chegando a hora, né? Ele vai fazer cerca de 20 e poucos jogos, né? 22 com a camisa do Palmeiras até a ida dele, se não for convocado. Mas ele dominou, só deu ele no primeiro tempo, lá pelo lado direito do ataque. Os caras vão sonhar com ele, esse Caetano vai sonhar muito com ele. Nossa, ele dominou o jogo, poderia ter feito, ia fazer outro golaço, que o segundo lance aqui, ele dá tipo, sei lá, cara, ele leva a bola de lado, passa um drible da vaca do cara quase na entrada da área e quase faz outro gol. Então, o cara do primeiro tempo foi ele, joga demais e fez um golaço, hein? É, agora... Ela que tá sofrendo pelo Caetano e alguns... Diga, Lelê! O que você viu do primeiro tempo além do Endrick? Pois é, né? O Endrick realmente destruiu ali por esse lado direito, Sombra. E na escalação, quando eu fui dar nota pro Caetano, eu já alertei pra isso, né? Ele é um zagueiro improvisado ali pro lado esquerdo. Aí tudo bem, você pensa no cara, pô, é mais alto pela bola aérea, só que você perde muito em velocidade. E o problema do Endrick não é a bola aérea, é justamente a velocidade que ele vai pra cima, né, desse lateral aí. E o Caetano perdeu praticamente todas ali pro garoto. Se não fosse o Ranieri pra cobrir, chegar muitas vezes ali pra salvar, o Endrick tinha feito um estrago ainda maior. Então, não me surpreenderia, né, se o Antônio Oliveira voltar aí trocando o Caetano pelo Hugo, que daí sim é lateral de origem. O Hugo também não é grande coisa, não é um craque, né? Mas, assim, é pelo menos um lateral e os dois não ajudam na parte ofensiva, não são laterais que apoiam. Tanto que o Wesley tá isolado lá na esquerda, mesmo com o Caetano ali, vai ficar isolado também com o Hugo. O que tem que se preocupar é mais com a marcação e parar o Endrick por ali mesmo. Aí, o comentário da Lelê. Você já ouviu também o comentário do seu Bento, aqui na resenha do intervalo. Agora, no oferecimento de Betfair, com o Betfair o jogo é outro, aposte agora, jogue com responsabilidade. E Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, mais fácil, rápido, confiável e muito mais barato, a gente vai lá pro estádio em Barueri de novo, o repórter da torcida com o crachá Zona Vermelha. Fala aí, Danilo Soto! Fala, Sombra, tudo bem? Tá me ouvindo agora, não? É no lugar mais alto da arena. É, mas eu acho que o problema aí talvez não seja a internet, tá dando uma picotada, não sei se é o equipamento, tá dando uma estralada de ovos. Aí sabe quando você bota o ovo e começa... Caramba. Mas vamos tentar. Vamos lá, Danilão, se não der eu te falo. Eita. Dá pra vocês, como eu não... Não vai dar. Você tá vendo aí que realmente... Vai lá no Gabiru. Gabiru dá uma mexida aí. Gabiru tem dedos mágicos aí pra te consertar. Muito bem. Daqui a pouco o Danilo aparece lá nas colinas. Tá bom agora, Sombra? Não é a internet o problema. Não é a internet. Tenho certeza que não é. Esse trá, trá, aí não, Não é, porque a imagem tá boa. Se fosse a internet, a imagem não estaria boa. Muito bem. Lá, tá perfeita a imagem. Exato, exatamente. Agora, hora de corneteiros. 96-650-7997. Boa tarde, seu Bento, Tomene, Paula, Lelê. Estou aqui com a minha avó corintiana para esse grande clássico. Oi, Lelê. 2-1, putimão. Vou aqui, Domênico e São Bento, o seu Zé. O Verdão hoje vai arrebentar. 3-1 pro Verdão. Tá lá, olha aí. Tá lá. Corintiana, palmeirense, um torcendo pela virada, o outro torcendo para ampliar o placar. É assim, aqui é o legítimo futebol de torcedor para torcedor. Vamos lá, com mais corneteiros no ar. E aí, Domênico, aqui é o Zé da Morangão, Zé Luiz. Manda um abraço lá pro careca Titão e Rodrigo, corintiano. Mas o Palmeiras vai ganhar de uns 5-0. Só 5 tá bom demais, só alegria. Zé, abraço. Zé da Morangão. O que seria o Zé da Morangão? O que seria a tal da Morangão, não é mesmo? Muito bem, agora o recado é de Betfair. Vamos falar de Betfair? O que você faz para sentir mais emoção vendo futebol? Eu vou de Betfair. Lá o jogo é outro. Eu vibro com escanteio, com lateral, até quando o juiz dá cartão amarelo, porque cada jogada, cada lance conta muito. E quem conhece Betfair tá ligado. Eles têm mais de 18 milhões de apostadores em todo o mundo. Você recebe de boa. E novos clientes ainda ganham um bônus de até R$300. Com Betfair, o jogo é outro. Betfair, todo resultado é possível. 18 mais itens se aplicam. Jogue com responsabilidade. Vamos para mais corneteiros no ar. Resenha do intervalo do Futebol Energia em Campo. Marcelo, aqui de Morrinhos, interior do estado de Goiás, vendo o jogo e escutando a energia. Parabéns, vocês são sensacionais, mesmo com a feiura dos dois narradores. Um abraço. É, olha aí, mas o importante é a qualidade da narração, né? É a voz, é a imponência, é a dinâmica. Se a gente dependesse de beleza, só a Lelê poderia estar no ar, não é mesmo? Não, e olha lá, porque já embaranguei também, né? O Costelinha ali falando, se não é ela, nós estamos perdidos, Isso é feio. Coisa do Gabiru, Gabiru sim é meu fã número um. É, o Gabiru? Meu chaveirinho. Mas meu chaveirinho. Mas o Costelinha, o Bruno Bittencourt também, viu? Diz que tá solto na praça, tá solteiro. Nada. Ele tá sempre postando lá com a garota fitness. Diz que é relação aberta. É um casal fitness. Ah, falou que é relação aberta. Cada um pega o seu peso em cada lugar. Você vai puxar peso lá, eu vou puxar peso cá. É. E cada um na sua. Eu sou monogâmica, não funciono nessas coisas aí. Monogâmica? Eu sou. É mesmo, Lelê? Viva a monogamia, pelo amor de Deus. A Lelê tem cara de aquelas moças que deixa o homem enlouquecido e se faz de difícil depois. Não é não, De Paula? Você sabe bem, né, De Paula? De Paula está... Vou dizer, Sombra, ele tava cheirando já mal, né? Ele tá borrado, porque o Palmeiras jogou tanto, amassou. Ele foi lá fazer um número... Number two. Number two. Uma chuca. Lelê! E do jeito que tava aqui, do jeito que tava aqui, vai demorar. É que o Domênico quis falar isso, você viu? Ele engasgou. Calma. Roldão Atacadista, é Páscoa recheada de preços baixos. É só no Roldão Atacadista. Roldão Atacadista. Aqui é o lugar. Vamos ouvir mais cornetadas no ar no futebol, energia em campo. Ei, deixa eu falar, hein? Daniel aqui de São Bernardo. Eu sou corintiano, mas o Domênico na narração é monstro demais, mano. Você tá maluco? Parabéns, Domênico. Você é monstro. Poxa, muito obrigado. Oh, fico feliz, né? Ainda mais quando vem de adversário, assim é legal. Legal. Queria agradecer a Luana da pizzaria Todo Sabor. Né? No Instagram é Todo Sabor Pizzaria. Queria agradecer eles que ficam na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo. Mandaram pizzas aqui na Energia. Mas eu vi que tem tanta coisa na cozinha, acho que tá faltando agradecer mais alguém. É, chegou tem muita comida, hein? Eu vi. Trattoria do Sargento. Não passaram pra então, mim. Então, é Richard, tá, né? Da Trattoria do Sargento. Richard, que é corintiano doido. Não. Da Trattoria do Sargento. Tem unidade aqui na Pamplona e também lá no clube, lá no Juventus. Dentro do Juventus lá. Então tá certo. Um abraço pro Richard que me trouxe uma caixa de chá sensacional. Chá? Eu gosto mesmo? Muito. Eu sou que nem a rainha da Inglaterra. 5 horas é hora do chá. Eu sei. Toda hora antes de começar o estádio, toma um chazinho. Toma aquele chá. Aquele chá preto, bacana. Muito bem. Vamos lá. chá. Tá de Rivotril, o meu chá preto, ele tem outro nome. É café. Só que aqui, aqui não tem café. Aqui não tem, tem café aqui, porra. Se fosse bom, chamaria chá, não chama café. É. Não, é o contrário. É o elixir da vida, é o café. Vamos lá, mais corneteiros. Fala, De Paula. Fala, Lelê. Olha, se não tirar esse Caetano do time, nós estamos é morto, hein? Um abraço. Vai, Corinthians. Misael de Araucária, Paraná. E aí, Lelê? É, o Caetano ele já tinha problemas ali com essa velocidade na lateral esquerda. Aí colocou o Endrick pra jogar em cima dele, que é um jogador muito acima da média, fica mais evidente ainda a fragilidade, né, Sombra? Então acho que o que marcou o ponto negativo do Corinthians nesse primeiro tempo realmente foi o Caetano aí. Aliás, quem vê a escalação, pensa assim, ah, o Endrick é um dos dois atacantes. O Endrick joga como meio atacante, volta bastante no meio de campo pra vir arrancando e driblando. Ele tem uma explosão muito forte, né? E depois que ele coloca a bola na frente, é muito difícil pegar ele, gente. É. Sem querer fazer comparações aqui, não tô fazendo comparações de qualidade técnica, tô dizendo assim, perfil, é que nem o Lucas pro São Paulo, que pega também no meio de campo pra levar até o ataque arrancando. É Sim. isso que o Endrick tá fazendo hoje e o Corinthians não consegue parar. Ou coloca dois na sobra, é na falta, tá difícil. Porque o ponto forte do Endrick é a velocidade. Então, se você coloca ele, por exemplo, como centroavante ali sem espaço, você perde o ponto forte dele, que é essa velocidade. Então, ele sempre recua pra buscar essa bola e pra cima dos caras. E o Flaco fica lá, só aguardando as rebarbas. Quem chamou? É o Esgrilis aqui, eu tô no alto, até um patamar acima, um andar acima dos nossos narradores, e é bem o que você falou, dão espaço pro Endrick, por quê? Nessa linha de cinco citado pela Lelê, com o Ranieri voltando um pouco mais, dá espaço pra ele vir de trás, e quando ele vem de trás, ele tem velocidade e habilidade, aí vem de frente, aí é complicado marcar o garoto. Ninguém pega. Voltando o Corinthians, hein? Futebol, energia em campo, nome de Sil, fios e cabos elétricos. Que é Sil, pode confiar. Os Grilhos, o Corinthians voltando. Estreia. Opa, temos estreia. Matheus França, Mateuzinho, vem aí, vindo do Flamengo. Ficou aí com um contrato até 2028, 4 milhões de euros por 60%. Matheus França, é o jeito que ele quer ser chamado, não mais Mateuzinho. Matheus França, número 2, já no Corinthians. Será que vai improvisar o França na lateral esquerda, então? Não, porque não? O Caetano voltou e o Fagner não voltou. O Fagner não voltou, mas o Caetano continua. O Caetano continua. É isso aí. Agora, legal. Você, o Zé Henrique, o que aconteceu com o Gustavo Gomes, Zé? É, realmente ele prendeu o pé, viu, o Sombra, no gramado. Na dividida ali, o pé ficou preso no gramado. E agora vão fazer um exame de imagem para saber se teve uma entorse no tornozelo ou só foi uma luxação. Ainda o departamento médico do Palmeiras não falou nada sobre isso, mas realmente ele prendeu o pé no gramado. Muito bem, então o torcedor do Palmeiras ansioso em saber o que aconteceu. Vamos lá, voltando para o segundo tempo. Você, Domênico Gatto, Luiz De Paula. Muito obrigado, Sombra. Você vai voltar daqui a pouquinho nos vestiários do Energia em Campo, trazendo tudo o que vai acontecer nos últimos 45 minutos e, evidentemente, mais acréscimos, se houver. Agora o pontapé inicial é do time do Palmeiras. Endrick posicionado. Eu não sei o que o Causa está esperando. Agora sim, pede para a bola ser colocada no centro. E agora vem com um apito. Apito, o árbitro. Palestra, vamos, Dodô. Vamos, Zé. A bola de novo. Vamos correr que a vida não está ganhando. Agora é comigo. Aí vem o Domênico Gatto. Com De Paula e toda a equipe da Energia 97, trazendo muita emoção pra você no futebol da Energia no Domingão. Sai jogando o time do Palmeiras. Endrick trabalhou, pintou, levou, jogou pra Flaco na cara. Não chega por antes dele. O Gustavo Henrique, a bola vai se perder. Não, fica lá. Ih, rapaz, errou ali, hein? Deixa eu ver. Demora um absurdo a bandeira para marcar. Agora mandou que é pro Corinthians. Lateral pro Corinthians, campo de defesa lado direito. E olha só, um detalhe para quem não tá aqui. Escura arena Barueri, hein? Vários refletores queimados. O lado agora... Tá escuro mesmo. Em que o gol, o Cássio, está posicionado. Escuro e do outro lado do Everton, mais claro. Muito escuro também, arena Barueri, hein? Pelo amor de Deus. Vários refletores queimados. Olha o Fausto Vera! Entregou a rapadura, Margozó, já bateu para fora! Pegou embaixo. embaixo da bola, a bola subiu e foi embora, Zé. Mas o Endrick passava nas costas do pesado Gustavo Henrique, era só enfiar pro Endrick que fatalmente sairia o segundo gol. Eu nunca vi o Rocha marcando dessa distância. Tentou camisa 2, 1-0 Palmeiras, começo de jogo. Mateuzinho, sai jogando do lado direito, recua pra Félix Torres. Torres dentro da grande área com Fausto Vera. Meu Tem Deus. Que tirar o Fausto Vera do time. Endrick dominou, bateu. Minha nossa senhora, Zé. Pelo amor, bateu torto, hein? É porque o cara olha que é o Cássio no gol, aí o cara quer bater tiro de meta no gol. O cara quer chutar do meio de campo no gol, também não é assim, né? Tem que respeitar o adversário. Endrick pegou na orelha da bola. Tiro de meta, é o segundo tiro de meta. O Cássio pede pro time subir. Letícia, 1,50. Fausto Vera já entregou duas. Pois é, a gente ficou focando muito no Caetano ali por conta daquele lado esquerdo. Mas o Fausto Vera continua no mesmo sono dele aí nesse meio de campo, né? Cadê o Breno Bidon que não tá no banco, hein, Sgrilis? É, aí é a opção do treinador, aliás, com tantos reforços, isso vai inibindo aí o crescimento e a subida de alguns jogadores campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior no time profissional, né, Lelê? Flaco Lopes tentou o domínio ali, perde a bola, Endrick vem para ganhar a bola, Richard Gus dominou, briga pela bola, fica um bate, rebate, Piqueires, de novo Flaco Lopes por cima, boa Piqueires, dominou Piqueires para cima do Mateuzinho, Piqueires cortou, girou o corpo para trás para Aníbal Moreno, ele olhou para a grande área, tocou no miolo, boa bola Endrick, tentou um toque, chega a marcação. Lançamento de carro na frente para Yuri Alberto, ponta direita, vai brigar, a bola vai sair, mas é um detalhe, tudo bem que o Breno Bidon não tá, mas o Rian tá no banco, gente. Exatamente. O Rian, pelo menos, ele marca, ele vai levar amarelo com 2 minutos em campo. Mas ele vai marcar. Pra esse jogo ele é bom, hein? Pra esse, eu adoro o Rian. Ele é doidinho, Domênico. Mas ele marca. É, o Fausto Vera tá doidinho pra entregar rapadura, hein? Temos que se aproveitar. Olha a bola errada! Mas chega Murilo na marcação. Meu Deus, que bola errada. Everton, na risca da pequena área. Agora sim, ele movimenta e despachando para o campo de frente. Sobe Flaco. Ele tem todo o domínio, ganhou para o time do Palmeiras. Porque Rogério Rios matou no peito, colocou no terreno, colocou velocidade no jogo. Bola para trás nas costas do Piqueires. Ô Rios. Ô louco, hein? Aí voltou para pegar e volta de novo com o Murilo. Murilo para Rogério Rios. Recebeu o Piqueires pedindo no setor. Ele prefere tocar do outro lado. Flaco Lopes, curtinha. Endrick, boa bola na área. Marco Socha cortou, fintou, vai bater, bateu pro gol. Gol! É do Palmeiras, mas tá marcado impedimento agora aí, hein? Tá marcado impedimento aí, Zé. E olha, eu não sei porque lógico, eu tô atrás do gol. Eu não tenho a menor noção de espaço, gente. Vocês estão no estúdio, mas o Marcos Rocha falou que o cara... Tava. Pouquinho, perna direita. Bate de perna esquerda. A gente fica vendido aqui, né? Mas foi um golaço de dentro da área. Na pequena área, hein? E Zé, de perna esquerda do Rocha, hein? De perna esquerda. É, realmente, a confiança no goleiro Cássio não é a mesma. Não valeu. Mas foi um golaço. Golaço e teve muito espaço, né, Depaulo? É, borboletinha. Espaço é o que mais tem dentro do campo, Lelê. Meu Deus do céu. Daqui a pouco você fala, olha só. Dando de canela ao Fausto Vera. Olha o Ender que colocou na frente. Por baixo chega tirando, mas a arremesso é verde, hein? Foi esperto, Caetano pegou. Falei, nossa, não é. Nada disso, Zé. Tentaram ganhar no grito, né? Acharam que estavam no Itaquerão, mas não estão. Lateral para o time do Palmeiras, 1-0. Marcos Rocha jogou na frente. Zé Rafael de calcanhar. Chega na marcação, olha o Flaco. Aí fica com o Cássio. Tira de qualquer maneira, joga para onde o pé tá virado, Zé. O Cássio treme nesse momento. Quase faz um gol contra pro Palmeiras. O Verdão tá em cima. Richard Guiz dominou. Meu Deus, aparece um jogo de solteiro contra casado. Desculpa, honestamente falando, hein? Só dá Verdão. Time do Corinthians, sabe, tá assustado em campo. Totalmente assustado. Acabou de perguntar pro senhor Bento se ele tá vendo a mesma coisa, porque é impressionante. Um time joga demais, o outro não joga. Assustado. Murilo abriu, Piqueires de primeira, chega na marcação, Fausto Vera errou, Piqueires, opa, falta, tem que vir cartão aí, Zé. E se vier cartão será justo, né, mas foi a primeira falta do ex-flamenguista, que é eterno vice do Palmeiras. Falta do Mateuzinho, merecia o amarelo, não foi aplicado, falta pra cima do Roaco, Piqueires, vem Palmeiras pra área. Quem sabe não pinta o gol agora nesse cruzamento. Ele vem na diagonal e é perigoso. Seu Bento, mas é isso mesmo, né, seu Bento? É um time jogando, outro só assistindo. Não, não tem força nenhuma no Corinthians, né? É um time de várzea praticamente. Hoje aí na Arena Barueri, o Palmeiras domina as ações totalmente. Nossa, agora encheu o estádio, hein? Olha, deve ter perto da marca aí do estádio. Tá muito cheio, hein? Poucos lugares vazios. Vamos lá, Piqueires, capricha. Cruzamento do lado esquerdo, perto do bico da área. Vamos ver quem vai subir nessa bola. Piqueires, cruzamento. Segundo pau, passa por toda a extensão. E a bola não se perdeu, não. Ah, o Flaco dominou, mas aí o Bandeira já, quando ele dominou, ele... Não, saiu. Viu, Zé? O Piqueires, ele bate muito forte, mas é tão forte que a bola vai lá na bandeirinha. É a terceira cobrança dele, é a terceira na bandeirinha. Tem que mudar o batedor urgente. Cássio não tem pressa, o Palmeiras vence 1-0. Torcedor ligado na energia, hora de conferirmos tempo e placar do jogo. O placar do estádio informa. Aqui é Arena Barueri, Campeonato Paulista, 9ª rodada, 7 minutos, 2ª etapa. Palmeiras 1, Corinthians 0. Energia em campo, futebol de torcedor para torcedor. Betfair, com Betfair o jogo é outro, aposte agora. Jogue com responsabilidade. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Mas tá errado, desculpa, De Paula, te introduzir. Jogaram um objeto aí, viu, Zé? Tá errado, Zé. Tá ganhando o jogo, pra que fazer isso? Não, mas não precisa ficar tirando coisa aqui no gramado, pô. Que coisa chata isso daí, já passou o tempo disso aí, mano. Não é pra acontecer isso. Cássio bate na bola, perna canhota buscando a Yuri Alberto, ele mata no peito, trabalha mais atrás, Fausto Vera, tenta arrancar aqui pela esquerda com Wesley, para Yuri Alberto, fez a proteção, falta nele! Falta pra cima do Yuri, lado esquerdo do campo de ataque, pertinho do banco de reservas do Coringão. Rodrigo Garro pede a bola, tá na responsa, o argentino que veio do Tadieres. Esquadrão aéreo alvinegro vai para dentro da área, Esgrilis. Isso, com o Félix Torres, também com o Gustavo Henrique, que vai bem de cabeça, marcou vários gols com a camisa do Santos e também do Flamengo. Tava no Real Valladolid, veio para a equipe do Corinthians e busca o seu primeiro gol. Vem de perna esquerda Rodrigo Garro, de perna direita Wesley. São 5 jogadores dentro da área, De Paula. O Wesley com a perna direita, Garro com a canhota. Dentro da área, esquadrilha aérea alvinegro. Quem sabe na bola parada o Coringão aqui em Barueri. É o Garro, perna canhota, levantamento, ele bateu curto no primeiro pau. Mas ganhou, Fausto Vera e bateu, perna canhota, o Everton! Querendo calar minha boca, Fausto Vera, Esgrime. Em 2 anos é a primeira vez que ele acerta um chute no gol, escanteio. Garro levantou na boca do gol, afasta. Vem Corinthians agora, Vera bateu, desvio, o Everton! Opa! O Yuri Alberto pegou o Everton, hein? Esgrilis! Bom, primeiro o segundo chute do Fausto Vera acerta em 2 anos. E a bola resvalou no meio do gramado, no meio do campo ali, na perna do camisa de número 5, Aníbal Moreno. Tirou um pouco da velocidade, no centro da meta estava o goleiro Everton. Na sequência, o Yuri Alberto parou um pouco na sua correria, acabou indo na frente do goleiro Everton, que caiu no gramado. Agora tem ali o cachimbo da paz, tanto do Rafael Claus, com os dois jogadores no gramado, 1-0 pro Palmeiras. O Everton fica com a bola, vai ser recolocada, tá com ela na mão, agora sim, perna direita, despacha pra frente, tá mais pra zaga, hein, tá mais pra zaga, que já domina aqui de cabeça, mas jogou errado, hein, jogou pra um, tá virado, né, a cabeça dele, jogou pra fora. Marcos Rocha, vem pra cobrança do arremesso lateral, cheio, nossa, podia ter cobrado pro Richard Rios, Rocha, demorou demais o Marcos Rocha, agora sim, vai ser jogada pra Flaco. Flaco volta, Marcos Rocha, ele dominou, rente a linha lateral, vem trazendo a bola, vem penteando, parou, segurou, penteou de novo, tocou a bola no Flaco, Flaco, bico da área, opa, tocada, é falta! A falta é perigosa, bico da área, Zé! É, tem que aproveitar que o Corinthians é um time muito faltoso e faz falta próxima à grande área do Cássio. O Cássio não gosta, hein? O Cássio olha pra zaga do Corinthians com aquela cara de que não precisa fazer isso. Falta para o Palmeiras, bico de área, lado direito do campo. Hendrick e Piqueires estão na bola. O Verdão sobe para a área do Corinthians. Aníbal Moreno, Murilo e Flaco Lopes já estão na área. Cara, essa bola é bem perigosa, hein? Ela vem na diagonal. Qualquer leve desvio de alguém, a bola vai morrer lá no canto direito do nosso querido Cássio, hein? Deixa eu ver quem tá aqui. Piquerez, Endrick, Richard Rios um pouco mais atrás. Me parece Piquerez que vai levantar na área. Ou tem jogada ensaiada aí. Vem agora o Zé, não. O Zé ficou, ele ia vir. Segurou um pouquinho. Marcação do impedimento a uns 5 passos para dentro da grande área do time do Corinthians. Fica aquela marcação perto do pênalti ali. Já deram uma empurradinha lá no Murilo. Agora sim, Piquerez. Autorizado. Piquerez vem vindo para trás com 3, 4, 5 passos para trás. Vai levantar de perna esquerda com muito perigo. Vem Piquerez. Pode bater pro gol. Cruzamento, segundo pau. Meu Deus. Ô Zé, pelo amor de Deus, Zé. Eu não vou falar mais nada. Segue o jogo aí. Né? Não vale o registro. Eu já cansei. Mateuzinho sai jogando. Lado direito pro Corinthians. Mateuzinho entrou no lugar de Fagner. Meteu na ponta para Romero. Dominou linha divisória. Falta. Falta nele. Richard Rios é um cavalo. Bateu primeiro, depois seguiu batendo. Falta pro Corinthians aí, Grilis. Aí tem que pintar cartãozinho amarelo pro colombiano, porque acabou atingindo duas vezes o Romero na linha que divide o gramado do lado direito. Rafael Claus apenas na conversa. Falta para o Corinthians, que perde por 1-0, por 1-0 na Arena Barueri. A ferradura é nova dele. Sai jogando Cássio, lá de trás. Perna canhota na bola com Gustavo Henrique. Quarta zaga corintiana, entrega para Caetano aqui na ponta. Tentou meter na frente para absolutamente ninguém. Naves, nossa. Olha o Marcos Rocha também que fez, hein? Minha nossa senhora, vai brigar por ela, Naves. Aí Aníbal Moreno coloca na frente. Marcos Rocha jogou, mas não jogou para ninguém. Vamos, Cássio! Félix Torcácio. Saiu o goleiro do Corinthians. Bom, eu tô falando meia hora pro Cássio sair. O Cássio tá dormindo, Cássio. Perna canhota. Tenta acionar o Wesley aqui na ponta esquerda. Só proteger o Marcos Rocha. Não foi nada, hein? Aí também tá pedindo tudo aqui. Se joga. É impressionante o time do Corinthians, hein, Zé? Então, mas é que eu falo, né, o Domênico? Eles estão acostumados com Itaquera. O pessoal marca tudo. E aqui o negócio é diferente. Lateral para o time do Palmeiras. Marcos Rocha não tem pressa. O Cássio não foi bem na bola. Pedro Henrique vem aí. Girando o tempo e placar no futebol da energia. O placar do estádio informa. Segura um pouquinho, olha o Palmeiras chegando. Agora, opa, derrubado. O juiz não deu nada, hein? Então eu vou confirmar pra vocês. 0-0 Palmeiras e Corinthians. Energia em campo, futebol de torcedor pra torcedor. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Mais fácil, rápido, confiável e muito mais barato. Roldão Atacadista. É festa, folia e economia no Roldão Atacadista. Aqui a festa é garantida com ofertas pra você economizar. Roldão Atacadista. Aqui é o lugar. Mateuzinho, hein? Nossa, se atrapalhou com a bola. 4 milhões de euros. Se atrapalhou, meu Deus. Sai jogando Aníbal Moreno, Piquerez tentou o toque, bate em cima da bagaça, ficou com o Corinthians. Hein? Romero dispara a ponta direita, lá vem Romero na velocidade, vai chegar na linha de fundo, Romero vai tentar ganhar o escanteio. A bola batida, travada pelo Murilo. É, Murilo foi bem na bola, Murilo sai jogando, já o Grilis vem com a marcação da mudança. Vem jogando, pouco a bola, Marcos Rocha, tudo escancarado. Jogou na frente, fraco demais, porque ele buscava o Flaco Lopes, mas chega Gustavo Henrique. Garro, solta ali atrás com Gustavo Henrique, entrega para Ranieri. Ranieri, cabeça de área, Alvinegro, tem o Mateuzinho, passa pra... Vamos, Mateuzinho, você queria jogar no Corinthians, mano, vamos lá, eu sei que é uma puta de uma pedreira, mas não dá pra jogar desse jeito não, capricha, garoto. Garro, tentou meter na esquerda, a bola saiu, tá desesperado o Garro. E houve uma trombada feia agora, Garro e Endrick, os dois estão no chão aí, Esgrilo. Isso, e parece que é uma pegada séria ali, os dois jogadores sentindo muitas dores, o Garro é na altura do joelho e o Endrick um pouquinho mais pra baixo. Já no Corinthians, estreia Pedro Henrique, deve mudar os extremos, os jogadores de ponta, número 15 Pedro Henrique e De La Mosca, Gustavo Mosquito número 19. Wesley já vai. Wesley indo embora para a entrada do Pedro Henrique, estreia com a camisa do Corinthians número 15 vindo do Internacional. 15 Pedro Henrique sai, Wesley 36 e vem Ibrahim Mosquito, Gustavo Silva, Gustavo Mosquito 19, saindo Romero que pouco produziu número 11. Pois é, troca os lados aí, ô Lelê. Mas eu colocaria um volante, o Rian. Tem que povoar esse meio de campo aí, Lelê. Aliás, ele demorou pra fazer as alterações, porque a única alteração que teve no intervalo eu não entendi. Provavelmente o Fagner pode ter sentido alguma coisa, pedido pra sair. Mas além disso, ele poderia ter trocado já outras peças que não estavam rendendo, né, De Paula? Como o próprio Wesley aí, já, o Fausto Vera, enfim. Arremesso lateral pro time do Palmeiras aqui na frente. Marcos Rocha. Marcos Rocha movimentou pra Zé. Ah, chegou na marcação. Gustavo, o Henrique já sai jogando, mas perdeu. Aníbal tomou a carteira dele. Richard Gills olhou pro gol. Vai indo, vai dominando. Penteou, levou. Bateu pra fora. Quando ele jogou pra perna esquerda, aí ficou ruim porque ele bateu muito torto na bola, né, Zé? Não é a boa dele, né? A boa é a direita, mas mesmo assim ele arrisca de tudo que é lugar. O chute foi forte, sem direção. Linha de fundo, tiro de meta. O Corinthians tem a bola. Palmeiras tem que treinar um pouquinho a finalização. Se treinar, os olha. É, daí o Corinthians tem que treinar todo o resto. Caetano! E o Cássio, reposição. Nossa senhora! Olha a reposição do Cássio, que coisa absurda, velho. De feio. Aí vocês falam que o Caetano tem culpa? Você tá de brincadeira. Horrível, Cássio. Caetano tá jogando muito. Continue assim. Palmeiras. Que continue assim. Marcos Rocha, ele faz a cobrança. Vem no Hendrick, dominou o Hendrick. Penteou, levou, fintou. Mas aí demorou demais, hein? Olha o Fausto Vera, deu uma bica lá na frente buscando o Roberto. O Everton sai no meio do caminho como um líbero. Joga pela linha lateral, arremesso pro Corinthians, lado direito, campo de ataque. Letícia Bepler, 17 minutos, segundo tempo, 1-0 Palmeiras, Dede. E parece que o Corinthians voltou mais nervoso pro segundo tempo do que tava no primeiro, né? Errando muita coisa aí, sofrendo também muito com a intensidade do Palmeiras, que tem uma diferença absurda na velocidade, na troca de passes aí do Corinthians. Por isso que eu achei que o Antônio já tinha que ter até mexido antes, De Paula. Vamos ver se os que entraram mudam alguma coisa aí. Falta pro time do Palmeiras aqui no setor de retaguarda. Vamos colocar corneteiros, corneteiros entrando, invadindo a programação. Vamos lá, Bruno. Pessoal da Energia, Éder Palmeirense aqui de Guarulhos. Pra mim, o placar justo no primeiro tempo, hein? Era 5-0. Que isso, só deu Palmeiras no jogo. Chupa De Paula, testa de Marquise. Um abraço, pessoal. Foi empurrado ali o Zé Rafael, ele não marcou a falta agora sim, ele, porque o Palmeiras não levou vantagem, né, Zé? Ele marcou. Mas eu acho que o árbitro tá certo. O Klaus, ele apita com, lógico, o apito embaixo, não na boca. Senão ele já tinha soprado o apito. Falta pro Palmeiras, não tem pressa. Zé Rafael vem pra cobrança. Vem Luan. Luan pra cobrança. Vai dar falta no círculo central ali. Um pouquinho perto ali da linha divisória. Ele joga pra trás pra Naves. Naves recebeu. Naves enfiada de bola pra Hendrick. Esticou a perna, mas aí bateu na perna dele. Vai pra fora. Ganha o arremesso. Corinthians aqui. Lado esquerdo, campo de defesa, 18 minutos e 20. Tá 1-0 Palmeiras. Hendrick marcou no primeiro tempo o Coringão. Pedro Henrique fazendo estreia. Mateuzinho fazendo estreia. Pedro Henrique, a primeira dele, tem toda a dividida, vai subir aqui no meio, Ranieri, briga com o Hendrick, Ranieri mete a cabeça na bola. Flaco, fica com a bola o Flaco, vem pedindo, opa, pegaram o Flaco, o louco, hein, pelo amor de si, Ranieri também não quer saber, hein, Zé. É, Ranieri bom é o nosso, né, nosso repórter. Exatamente, André Ranieri. Isso, porque esse aí já perdeu a cabeça. Joga a bola, mas perdeu a cabeça. Falta pro Palmeiras, lado direito do campo. Marcos Rocha. Olha, fica na frente dele ali, não pode, né? Aí Marcos Rocha. Demora um absurdo também. Cobrança por elevação. Chegou, boa bola do Richard. Que dominou. Que dominada, hein? Vai, Richard. Vai pra cima, que esse cara não é de nada, não. Isso. Ciscou, levou, fintou. Aí ficam dois na marcação. Bateu, bate, explode em cima da marcação. E aí se livra da bola o Corinthians. Entrega de graça pro Palmeiras de novo. Ficou com Aníbal Moreno. Sai jogando com Naves no setor de retaguarda. Seu Bento, 19, seu Bento. Ah, continua como foi o primeiro tempo. Bem melhor o Palmeiras. Só que aquele lance, né? Tem que fazer o segundo gol para matar a partida aí. Não pode ficar moscando, não. Pedro Henrique arranca pela esquerda, ganha lateral. O Corinthians, ele disse que pegou no Pedro Henrique. E foi mesmo. O Klaus disse que pegou no Pedro Henrique. É lateral pro Palmeiras, lado direito, campo defensivo. É, tem que fazer logo esse golzinho aí, hein? Vamos girar de novo o tempo e o placar do futebol da Energia. O placar do estádio informa. Chegamos na marca de 20 minutos da etapa final de jogo Barueri, nona rodada do Paulistão. Palmeiras 1, Corinthians 0, Energia em campo. Futebol de torcedor para torcedor. Betfair, com Betfair o jogo é outro, aposte agora. Jogue com responsabilidade. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Lá vem o Dibro Palmeiras, a bola enfiada aí. Dominou, bateu pra fora. E aí o Flaco dá um bico na gente aqui. Quase eu tomei uma bolada na cara do Flaco Lopes, porque ele ficou tão revoltado que o Hendrick não passou pra ele e isolou essa bola. Cara a cara com o Cássio. O Palmeiras não pode ficar perdendo chances. O Palmeiras perde o segundo feito, Dodô. Mais uma do Fausto Vera. Meu Deus, olha ele de novo aos trancos e barrancos. E lá vem Palmeiras de novo. É um rolo compressor impressionante. Piquerez, cruzamento. Meu Deus, na área. Quase que morreu lá no segundo pau do Cássio, hein, Zé? Quase o Cássio toma uma de cobertura. O Piquerez sempre cruzando muito forte. Vem, Corinthians. Vinha. Richard Rios por baixo, joga a bola e vai pra fora, arremessa corintiano. É, os caras brigam no Palmeiras. O Garro fica no chão, chegada do Rios, diz que foi acertado pelo cotovelo. Mas não me pareceu nada disso, é só lateral pro Corinthians lado esquerdo. Ô Letícia, não é perseguição. Mas o jogo é em alta voltagem, não dá pro Fausto Vera jogar. Não, e é inacreditável tanto o Caetano quanto o Fausto Vera ainda estarem em campo depois do primeiro tempo inteiro de falhas, né, em cima dos dois aí. E do segundo tempo continuar a mesma coisa e ele preferir trocar outros jogadores e os dois não, De Paulo. Arremesso para um lado para o time do Palmeiras, campo de frente, Piquerez já volta atrás, Murilo se apresenta, Murilo chama Richard Gills, centralizou, intermediária central, ele já faz abertura de novo, chega de novo, bola esticada, Marcos Rocha abriu, Hendrick caiu, como se fosse um ponteiro aqui direito, cruzamento na área, passou por todo mundo, Piquerez dominou, bateu, explodiu para fora! Do Mateuzinho, a bola vai pra fora, quase, Zé! Mas se não pega no tal do Mateuzinho, o eterno vice do Palmeiras, ela iria no gol. Se o Cássio pegaria, eu já não sei. Escanteio pelo lado esquerdo, Piquerez. Ele errou 4. Essa sequência absurda. E no Paulistão são 6 jogos, 6 gols, lá vai o homem. E vem Palmeiras, bola foi solta para Hendrick. Se soltar na direita tem Marcos Rocha. Deu para Marcos Rocha, cortou perna esquerda. Empurrou, boa bola para Rios. Bateu pro gol, afasta a zaga corintiana. Domina do campo de retaguarda. Tenta descer o time do Corinthians, bola foi solta pelo comando de ataque. Tenta Pedro Henrique, dominou pro time do Corinthians. Desce pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ele vai para frente da marcação, balançou. Escapou, abriu o compasso, bateu pro gol. Everton pega. Segura o goleiro da equipe do Palmeiras. Com tranquilidade no lance, bem armado até pelo Corinthians, entre Pedro Henrique e Yuri Alberto. Fácil chute no PH para ficar com o goleirão do Verdão. E é um show palmeirense, inclusive aqui nas arquibancadas, um barulho impressionante agora com os celulares iluminando o Palmeiras, iluminado. Já havia sido assim com os reservas em São Bernardo, contra o time que não perdia em casa. E agora, na casa mais da Leila do que do Palmeiras, o Palmeiras vai fazendo um show de bola. O Corinthians joga muito mal, não marca. Volta o Mustafá. Não, você fala toda hora a casa da Leila. Mas tá viciado porque no a casa Mustafá, da Leila aqui, né? Não é um problema ela nenhum. Que é, exatamente, é um fato. Aí não tem problema. Você quer defender a Leila até quando precisa, eu não quero defender. Agora... Ah, eu defendo ela. E todo palmeirense tem que fazer isso. Não, não é todo porque palmeirense, se não, não fosse ela, a situação podia ser até assim. Não, podia essa ter... é a realidade. Paulo Nobre, Maurício Gagliotti, ela também faz parte do processo, mas sim, ela não inventou o Palmeiras. Mas vou deixar a Leila de lado. Mas se vem tem um muito ruim, mais importante é o Palmeiras. Se vem um ruim, destrói tudo que foi feito. Sim, isso acontece em qualquer lugar, na Rádio Bandeirantes, do Palmeiras, do Corinthians, está acontecendo. A questão não é a Leila, a questão é a Sociedade Esportiva Palmeiras, não é a Crefisa, não é a Fã. Mais importante. E mais importante dizer que o Palmeiras de novo joga muito bem. Um achado do Maurício Gagliotti, da sua direção com o Abel Ferreira. Muito bem a Leila pagando o que deve. Mas a gente fala de política. Vamos falar de futebol. Futebol, Palmeiras sobra contra o Corinthians e sobra no Paulistão. É o Santos que perde, é o São Paulo que não se acerta. Pode até o Palmeiras não ser tricampeão, porque o regulamento é estúpido. É o regulamento é perigoso, é um jogo só nas quartas, ou na semifinal e nas finais. Mas o Palmeiras é ainda mais favorito neste momento do que foi em 22, do que foi em 23, para ganhar mais um título. Ele está jogando, porque os rivais ainda não jogam. Tem muito Paulistão pela frente, mas ninguém melhor que o Palmeiras. Ô Mauro, na boa, cara, é um chocolate do chocolate. Palmeiras do Corinthians. Pode hein? Ser mais se o Corinthians não abrir o olho e não fechar a defesa. A bola volta no toque, ele para desce, o time do Palmeiras, bola foi solta pelo setor de direito do campo de ataque, a abertura foi feita à frente, Marcos Rocha domina, solta para o comando de ataque, abriu para Rios, lindo drible, escapou do Martelli, cruzou na boca do gol, bola tocou no braço, afasta a zaga corintiana, o árbitro está dando toque de mão. Tá dando marcou falta para o Corinthians bater, falta cobrada, não vale nada disso. E o Zé Rafael... vai mandar voltar e bater a falta aqui atrás. Pois não. Exatamente, o Zé Rafael está na reclamação porque o braço dele estava junto ao corpo. E aí na sequência teria escanteio para o Palmeiras, mas o Klaus preferiu parar o lance, marcar a falta para o Corinthians. Daqui a pouco o Verdão fará duas trocas. O Rony está posicionado, o outro, o Cássio está na minha frente, eu não consigo ver. Mas daqui a pouco duas alterações no verde, que logo mais unidos teremos também o anúncio oficial do recorde de público na Arena Barueri. Palmeiras vai ultrapassar a casa dos 29 mil ingressos. O público anterior recordista também era do Palmeiras em 2013 aqui na Arena Barueri, jogo de ida da final da Copa do Brasil. Daqui a pouco sai o número oficial. Ulisses. No futebol é gol, no Sicred é show. O patrocinador oficial do Paulista é uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicred, abra sua conta, pois não. Só um detalhe, a torcida do Palmeiras há pouco gritava chamando o Yuri Alberto de burro. Claro, fazer uma referência ao xingamento que o Mano Menezes fez a ele. E essa é a segunda vez que ele é chamado de burro por uma torcida adversária. Outra vez na Vila Belmiro também, o Yuri Alberto foi chamado de burro em forma de gozação. Isso judicialmente o Corinthians vai usar contra o Mano, hein? Pode esperar. Espera. Isso aí vai dar muito pano pra manga. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com site novo. www.estrelabet.com. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio. Aí eu olho no banco do Palmeiras, ó quem levanta. Os dois que se levantam. Menino e Rony. Ah, meu amigo. Escanteio para o time do Palmeiras bater pela direita no campo de ataque. Piro e Hugo. Que administração futebol do Palmeiras. Corinthians quem? Piro e Hugo. Quem? Piro e Hugo. Você tá vendo como é que é o negócio? A bola volta no toque de bola, recolhe com o Tico no setor intermediário, aperta o time do Palmeiras, bola foi chuta, Marcos Rocha domina, vem pra frente, em cima da marcação, no primeiro prende o lance, tentou cruzamento na grande área, afastou, voltou, tentou bater, afasta, Félix tira o perigo de qualquer maneira, bola falta, volta novamente com o time do Corinthians, a falta cobrada pro Timão, em velocidade, lançamento vem pelo setor de esquerda, Pedro Henrique domina, dá o break na marcação, vai pro toque de bola, protege, tenta o giro, ganha lateral, mas o árbitro para. Marcou a falta dele em cima do Rios. Tá parado o jogo, falta pro time do Palmeiras bater. Explosão, velocidade, ele também não tem o Pedro Henrique, né? É, esse é um grande problema da nova contratação do Corinthians. Daqui a pouco mudanças do Palmeiras e no time. Agora sai com a número 42, Flaco Lopes. Vem com a 10, Rony. E sai com a 8, Zé Rafael, para a entrada do 25, Gabriel Menino. Só lembrando, né, Ulisses, um argentino não marcava a favor do Palmeiras no derby desde 1969, há 55 anos. O último foi Artime e hoje o Flaco Lopes balança as redes. E o último argentino que marcou num derby somando as duas camisas foi o Tevez em 2005. E o Corinthians mexe também, sai o 4 Caetano e entra ali o 46 Hugo. Hugo entra com a 46 no lugar do 4 Caetano. Vai sair o Fausto Vera. 5 Fausto Vera para a entrada do 26. Aleluia! Sai o 5, custou 40 milhões de reais ao cofre. Tá pagando, na verdade, aí do Corinthians. Já sofreu até transfer ban. E entra o 26, Biro. Duas mudanças do Timão. E muda muito, começando pelo Corinthians, as mudanças táticas. Fica quase que num 4-4-2 mesmo. O Hugo é lateral, o Caetano vai deixar de ser zagueiro lateral. O Biro vai deixar o Corinthians mais incisivo, com menos marcação no meio campo. Mas como já não tinha marcação com o Vera, talvez não mude muito. No Palmeiras sai um atacante por outro, características completamente diferentes do Rony em relação ao Flaco, mas para esse jogo, uma bola espoetada, o Rony pode ser mais interessante no momento. E o Menino também entra com mais gás e até para arriscar de fora da área. A bola volta com o time do Corinthians que sai jogando. O Zé Luiz em Washington falou assim: o Flaco Lopes me lembra o Leivinha. É, o cabeceio dele é bom, mas Leivinha é o maior cabeçador que eu vi na vida. Depois tem o Servilho também. Filho de um grande corintiano, o Servilho, e um grande palmeirense, o outro Servilho. A bola volta pela direita para Mateuzinho, domina para o time do Corinthians, tentou cruzamento, bate em cima do Murilo, vai embora para a linha de fundo. Escanteio direita para o time do Corinthians bater. A Abraspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Abraspress você acompanha sua internet, de internet totalmente rastreada. É Abraspress, bola volta com o time do Corinthians, levantamento foi feito à frente. Abraspress.com, domina o time corintiano, preceiro jogando no campo de retaguarda. Olha o tal do Hugo, velho. Esse é a diretoria atual que contratou, né? Não, foi anterior. Também? A atual, meu Deus, os caras queriam destruir mesmo, hein? Pois é. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domina Hugo Prende para o time do Corinthians. Só jogando com o Cássio no campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos se conectada com o futuro. A bola foi chuta para Garro. Domina para o time do Corinthians. Abre para Félix. Félix domina para o time corintiano. Tenta quinta em cima da marcação. A bola sai para a linha de lado lateral para o time do Corinthians. Batido. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. É bola do campo de ataque. Domina o time do Corinthians. Tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque. Em velocidade, vem de mão. Recolheu pela ponta. Aperta o Corinthians. Tenta descer. Vem Luan para fechar a porta. Ele fecha a porta. Bola foi chuta do campo de ataque. Aperta Garro. Domina para o time do Corinthians. Vem para a finta em cima da marcação. No primeiro prendeu. Chutou para Ranieri. Ranieri prende para o time do Corinthians. Abre para Hugo. Hugo domina para o setor de esquerda do campo de ataque. Enfia a jogada para o comando. Empurrou novamente para Pedro Henrique, ele domina a quarta marcação, vai para a quinta, balança de um lado a outro, quinto toque de bola, vai ser chegando lá pelo setor de direita para Mateuzinho. Mateuzinho dominou para o time do Corinthians, vem cruzamento na grande área, Yuri Alberto de cabeça, passa à esquerda do gol, vai embora para a linha de fundo, em tiro de meta para o Palmeiras bater, primeira chegada perigosa do Corinthians. A primeira finalização do Corinthians nesse segundo tempo, foi no levantamento do Garro para a chegada do Yuri Alberto de cabeça, não consegue finalizar, o Corinthians perde 2-0. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda Brasil. E vem pro jogo, o time do Corinthians vem com Biro. Biro prende a jogada, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque para Hugo. Hugo cruzou na boca do gol, subiu, jogou André. Tentou cortar na porta do gol, Pedro Henrique jogou de zagueiro do Palmeiras, bola volta. Volta para Biro, Biro abre para Hugo pelo setor de esquerda, deu para Biro. Biro domina novamente para Hugo. Ele recolhe pro time do Corinthians, vem pro toque de bola, contigo no setor intermediário. Inverteu jogada, recolheu o Garro, tentou o toque de bola, aparece Mateuzinho. Ganha pro time do Corinthians, solta a jogada pelo setor de ponta, domina o time do Corinthians, vem pro toque de bola, Coutinho Mosquito, escapou da marcação, dominou, cruzou na boca do gol, afasta a zaga do Palmeiras, tira a bola, volta para Félix. Olha só, nós estamos dizendo que a gente está falando aqui, presta bem atenção, vou tocar com o Mauro Betti aqui um assunto já pra você, e vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta, no meio de campo em velocidade, Mosquito escapou, soltou da esquerda, abriu pra Biro, Biro prende o lance, ataca o time do Corinthians, cruzamento bem na grande área, o toque de cabeça, subiu bem Luan pra tirar. O que faz John, quando você tira um cara que tá acabando com o time, que é o caso do Fausto Vera? Olha o que aconteceu com o Corinthians, só dá o Corinthians no jogo, melhorou mesmo. A bola volta com o time do Corinthians. Mosquito domina para o time corintiano. Tentou o toque de bola. Afastou o zagueiro. Voltou para Garro. Bateu mal. Bola veio toda atravessada para ele. Lente o pé. Põe para fora. Tiro de meta para o Palmeiras bater. Você viu só? Tirou um jogador. Olha o que aconteceu. Deu uma melhoradinha, né? Também tá entre nós, né? John John e Fabinho. É o futebol da Bandeirantes, pois não? Daqui a pouco no Palmeiras, as duas últimas trocas. John John, que entrou no banco na vaga de Rafael Veiga, e Fabinho. Muito bem, John John e Fabinho vai mexer o time do Palmeiras. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Parece que o Endrick sai com a mão na coxa ali, o Soler. Tá mancando o Endrick. Exatamente. Coxa esquerda. É, tá cansado, mancando um pouco o Endrick. Vai sair com a camisa nova, mas o Klaus mandou jogar, não deixou o Palmeiras fazer a troca. Não, mas não tava pronto ainda, eu acho, hein? A placa tava na mão do quarto árbitro. A bola volta com o time do Corinthians, tenta. E vem pro toque de bala, domina o time do Corinthians, vem pra quinta, tentou, domina, sofre a falta, Pedro Henrique, tá marcada a falta pro time do Corinthians bater pelo setor de meio esquerda, campo de ataque, falta pro time corintiano cobrar. Agora sim, parece que vai ter alteração. Agora sim, as trocas no Palmeiras. Ó, o banco do Palmeiras tá indignado, pedindo ali porque o Klaus não tá autorizando, Abel tá pé da vida. Agora sim o Klaus levanta a placa, sai com a número 9, Endrick, para a entrada do número 40, John John. Sai 9, Endrick, o autor do primeiro gol, vem com a número 40, John John, e sai 27, Richard Rios, para a entrada do 35, Fabinho. No momento que temos público e renda recorde absoluto da Arena Barueri desde a sua fundação, 29.647 torcedores para uma renda de R$ 1.557.000. Abidaías Melo ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. É falta para o time do Corinthians bater, vem para a cobrança Garro. Garro para bater, falta para o time do Corinthians pelo setor de esquerda, vem levantamento na grande área. Parte o Garro, levantou no gol, subiu a zaga, vem Murilo, tira. A bola falta para Biro, Biro tenta o levantamento no comando de ataque. Tive impressão de ter sido falta no jogador do Palmeiras. A bola falta, volta com o time do Corinthians, domina Mosquito. Ele prende, dança o recorde pelo campo de defesa, vai para a finta. Toma o trinco nas bolas, vem Biro, dá o carrinho, põe para fora, tá parado o jogo. Lateral para o time do Palmeiras, cobrar a manobra, Palmeiras bater. O tempo não para, Bandeirantes marca. 38 jogados para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua para você, Palmeiras 2, Endrick, Flaco Lopes domina o time do Palmeiras, vem pro toque de bola, ganhou jogada, Rony tá na área, vai fazer o gol, perdeu o ângulo, fez o breque, girou para trás, bola batida, Fabinho pro gol, pega firme, bate mal, menino bate mal, Cássio pega, repito, 38, Palmeiras 2, Corinthians 0, alô Enzo. Ulisses, daqui 15 minutos às 8 horas da noite, mais uma partida pela nona rodada do Campeonato Paulista, lá no estádio Brinco de Ouro, Água Santa e Inter de Limeira. No microfone da Bandeirantes, pra você, torcedor brasileiro, domina o time do Corinthians, para ser jogando pelo seu campo de defesa, você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor do Brasil, abertura vem pro toque de bola de Mosquito, Mosquito escapa da marcação, toma o tranco nas costas, toma a falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Corinthians, vai perder o campo de retaguarda, domina o campo de defesa, tenta descer Mateuzinho, ele mata no peito, domina pro time do Corinthians, tenta o toque de bola contigo na intermediária, placar do jogo 2-0, domina o campo de defesa, alô lá, vou ligado, hein, Oswaldo Cruz, obrigado pelo carinho da cinta. A palhaça falta com o time do Corinthians. Domínio do campo de defesa, placar do jogo 2-0 para o time do Palmeiras, 2-0 Verdão. Você comigo no youtube.com/ Rádio Bandeirantes Oficial, nas estradas do Brasil, ouvindo a Rádio Bandeirantes. É olho na estrada, ouvido no rádio. Domínio do campo de defesa, 2-0 para o time do Palmeiras. Vamos chegar a 40 de bola rolando. É para volta, campo de defesa, domínio do time do Corinthians. Para ser o Gelundi, prende o lance pelo setor de esquerda do campo de retaguarda. Levantamento foi feito no comando de ataque. Tenta descer o time do Corinthians com Félix. Ele lança a jogada, tentou buscar Yuri Alberto, não consegue, a bola fica na intermediária, volta, tenta o toque de bola, Mateuzinho, sai jogando do time do Palmeiras, já ganha a jogada, menino lançou para Rony, vem Rony no toque de bola, deixou passar, escapou da marcação do Félix Torres, balança Rony, puxou o pé da direita, bateu, vai embora. Tiro de meta para o Corinthians. Bateu firme, bateu consciente o Rony, mas acabou subindo um pouco. Ela bate na trave que sustenta a rede, se perde pela linha de fundo. Segue 2-0 Palmeiras. Vou dizer, o Félix Torres é o cara mais assustado do jogo, né? Negócio impressionante. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes que eu fosse obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque, ele para Pedro Henrique, domina para o time do Corinthians, tenta o toque, ele bala, levanta para a comando de ataque, o Corinthians não toca. O Corinthians chuta a bola de qualquer maneira, a bola volta com o time corintiano, o árbitro para. Fica sentindo ali o jogador Pedro Henrique, tá parado o jogo. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG na Cata, sabe por que era, porque é na Cata e tudo azul pela frente. É na Cata, Brasil, vem Corinthians, domina Biro, ele prende no campo de ataque, tentou soltar a jogada errada. Ah, do Biro passa mal, até você, Biro. Do Biro do campo de defesa, tenta descer o time Piqueires, Piqueires passa mal. A bola volta com o time do Corinthians, domina Mosquito pelo setor de esquerda, campo de ataque. Em velocidade, vai pra dentro da grande área. Cruzou pra ele, Alberto bateu! Jogada na direita do campo de ataque em velocidade, o Mosquito acreditou, ganhou, levou para a linha de fundo depois do erro do Piqueires, ele solta, cruza na marca do pênalti, o Yuri Alberto chega girando e batendo de primeira para meter no fundo da rede do Palmeiras, o Corinthians faz o gol para pôr fogo no final do jogo, Yuri Alberto, com emoção maior do futebol e essa emoção, Yuri Alberto que você proporcionou, fiel torcida corintiana, agora Corinthians 1, Palmeiras 2, o detalhe do gol é todo teu aí, Ramiro, pode falar, Ramiro! Chama o bombeiro porque vai pegar fogo este fim de jogo, Yuri Alberto marca o quarto gol dele em nas últimas cinco partidas, numa bola recebida na grande área, uma jogada no Mosquito pra diminuir o placar, mas ainda assim o Palmeiras vence 2-1, Ulisses! e vem pro jogo, domina Menino. Menino dominou, tentou cruzamento, a bola explode em Gustavo Henrique, vai embora pra linha de fundo em tiro de esquina, escanteio pro time do Palmeiras, batido. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de direita, 2-1 para o time do Palmeiras. Escanteio para o Palmeiras bater, levantamento vem na grande área. Subiu o Félix de cabeça, tira. A bola volta no toque, de bola tenta ganhar o time do Palmeiras. Yuri Alberto contra a golpe gigante do Corinthians. Desceu pelo setor de direita no campo de ataque, vai para a finta, tenta o passe de bola. Já soltou para Mosquito, Mosquito prendeu. 1, 2, 3, 4 palmeirenses marcando ele, a bola volta no comando de ataque, aperta o time do Palmeiras, mas o árbitro para, marcou a falta para a equipe do Palmeiras bater do campo de defesa. Você comigo no youtube.com/radiobandeirantesoficial, vem comigo torcedor brasileiro, ligado na Bandeirantes. Mauro Betting, Corinthians faz o gol. Mauro, tá vivo com o meu menino que entrou e entrou bem, o Mosquito, bela jogada, desatenção da zaga do Palmeiras, mas Yuri Alberto acertando a tantas coisas que ele errou. Era um jogo absolutamente dominado pelo Palmeiras, podia estar muito mais do que 2-0, 2-1, coisas de um clássico que iguala os desiguais. Corinthians ainda tem poucos minutos para tentar algo que parecia impossível há 3 minutos atrás. Vem comigo, torcedor brasileiro, no youtube.com/RádioBandeirantesOficial. Vem para sair, Cássio, sai no topo! É falta! E o Cássio pode ser expulso de jogo! Cássio vai ser expulso do jogo. Ele demorou demais para sair. A bola quicou. Cássio toma vermelho. Chegava para fazer o gol o Rony. Expulso de jogo, Cássio. Toma cartão vermelho. Rony em direção ao gol e último homem. Ele faz a falta, o Cássio se choca com o Rony. Tá expulso de jogo o goleiro do Corinthians. E demorou demais para sair do gol contra um atacante que a velocidade é o seu ponto forte. Agora vamos ver o que vai fazer Antônio Oliveira, porque ele não pode colocar um goleiro em campo. Algum jogador de linha vai substituir o Cássio nesta reta final de partida. E o Rony sente muitas dores no joelho depois da canelada que ele tomou do Cássio. E aí, Mauro Betti? Correto o árbitro do jogo, gol, hein? É, acho que o Yuri Alberto é o mais alto, né? Tem que ser a opção. Como você destacou, o Cássio esperou a definição da zaga e essa zaga do Corinthians não dá pra esperar muita coisa. Desatenção, Rony veloz. Cássio acabou entrando no Rony, falta clara, clara para o cartão vermelho. E agora é essa coisa. Até o Cássio com inteligência, esperando, claro, que não esteja lesionado nem ele nem o Rony, né? Porque nem a maldade é coisa do jogo. Mas ele vai sair daqui uns 2 horas e meia do gramado até para o Yuri Alberto possivelmente ser o goleiro e ganhar um ritmo de jogo a mais. 5 minutos a mais, né? Por hora, né? Isso. Vamos a 50. É, por hora, né? Por hora. Porque o Cássio vai ficar uns. Esperamos que não seja nada, né? Provavelmente, até porque é goleiro brasileiro, vai ficar mais uns 15 minutos aí no gramado até aquecer o Yuri Alberto, se for o Yuri Alberto mesmo. Ó, só pra explicar, Ulisses, o Yuri tava conversando com o Carlos Miguel, não sei se de fato vai ser o Yuri que vai ao gol, até porque é um atacante, né? Mas ele tá conversando por lá com alguns atletas, dando orientações que o Carlos Miguel passou a ele. Então, muito provavelmente, não sei se talvez o Gustavo Henrique, um atleta mais alto neste gol do Corinthians. É aquela coisa, por exemplo, o Pelé, que era, tudo bem que era o Pelé, adorava jogar no gol e às vezes foi pra meta, né? O Cafu também, algumas vezes, Vaguinho, não era tão alto, jogou no Corinthians, você sempre faz. Palmeiras teve um Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque, Felipe Melo, acho que se não me engano, jogou um pouquinho. Enfim, aí é quem foi treina. Moisés. Moisés, bem lembrado, Moisés. Boa, Soler. Sempre. Porque o irmão Soler dele é goleiro, né? Exatamente, bom goleiro, inclusive, lá em Portugal. Agora restemos, aguardemos aí, vai demorar. Quer a pizza? Vai demorar isso. No futebol é gol do Sicredi, achou o patrocinador oficial do Paulista, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. O Cássio, eu converso muito com o Ronaldo Giovanelli. E a grande dificuldade do Cássio é sair do gol. Sempre foi. É uma coisa impressionante. Só que o que deu a ele esse status de ídolo do Corinthians foi uma saída do gol. Contra o Vasco, no lance do Diego Souza. O Diego Souza ajudou, mas é um goleiro realmente espetacular. E naquele mesmo jogo ele teve a saída horrorosa, que a bola bateu no travessão. Coisas do goleiro predestinado como o Cássio. Dessa vez não foi feito. Eu não acho que o Diego Souza ajudou. O Diego tirou no limite a bola para meter no cantinho. O Cássio tocou com a ponta do dedo. Uma baita defesa e um grande erro do Diego Souza. Gustavo então, Henrique vai defesa, pro gol. Então foi mais mérito do Diego Souza do que mérito do Cássio. Mérito do Diego, demérito do Diego Souza e mérito do Cássio. Mas muito mais mérito do Cássio do que demérito do Diego Souza. Quem vai pro gol aí? Gustavo Henrique, como destacou o Ramiro, né? 1,96m de altura, tem praticamente a mesma altura do Cássio, mas é claro, não tem a qualidade, senão seria goleiro, né? Muito bem, já colocou a camisa do Cássio lá. Tá aí o Cássio, tá saindo do campo de jogo, sentindo o jogador do time do Corinthians. Expulso de jogo, Corinthians com 10 em campo para você ligado no Futebol Bandeirantes, 48, né? Ele deu 5 de acréscimo e o Cássio sai carregado aqui, hein? Até as pessoas do Palmeiras, a marca do Palmeiras ajudando o Cássio. Saindo carregado, o jogador do Corinthians sentindo demais com dificuldade para descer os degraus que dão acesso ao vestiário aqui na Arena Barueri, hein, Pedro? Com muitas dores, aliás, como você pontuou, ajudado até pela equipe do Palmeiras lá. O atleta do Corinthians me parecia no joelho na dividida que ele teve com o Rony. Vai para falta o Palmeiras contra o goleiro Gustavo Henrique. É o seguinte, no futebol, se acertar o gol com um jogador de linha já é uma vantagem, viu? Quem bate bem daí, Soler? Gabriel Menino e Piquerez, os dois posicionados para a cobra. Nossa, o Gustavo Henrique, ele armou toda Palmeiras errada a tentou... barreira, hein? Olha, ele deu o canto esquerdo, tá aberto, é, cara. Então, ele tá tem que ficar esquisito. Mais no meio do gol. Se passar da barreira é gol. Se posiciona, vem pra cobrança de falta. Partiu Piquerez da bola, bateu. Passa a esquerda do gol. Ah, Piquerez. Perdeu a grande chance, hein, Soler? Não precisava nem colocar essa força, né? Era só bater por cima. E o Gustavo Henrique não sabia o que fazer. Deu mole agora o lateral do Palmeiras. Vamos ver quantos acréscimos de jogo, né? Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro do youtube.com/ Rádio Bandeirantes Oficial. E vem para afastar o time do Corinthians, vem para cortar Naves, tenta o toque de bola. Afasta, vem para tirar dali. Nossa, que entrada do Murilo! Que pegada do Murilo, meu amigo! Que vai tomar cartão amarelo. Que pegada ele deu no Yuri Alberto. Ele deu uma joelhada no Yuri Alberto, que tá caído no campo de jogo. E o Yuri Alberto olhou pra ele e falou: pô, pra que isso? E caiu. Ramiro. E foi bem nas costas do Yuri Alberto. A impressão que eu tenho é que ele perde o ar na sequência. É. Depois dessa joelhada do Murilo, que leva cartão amarelo. Foi a joelhada forte no lado direito das costas do Yuri Alberto, que vai receber atendimento médico. Antes, também o quarto árbitro pontua mais 4 minutos. Tô falando, minutos. O negócio é desistir. Parou. A coisa é séria. O Marcos Rocha tá enlouquecido. O Marcos Rocha, capitão do Palmeiras, está chamando maca, médico, tudo. Tá passando mal o Yuri Alberto. Tá desesperado o Marcos Rocha. O Yuri Alberto passa mal. A entrada é para expulsão. É uma joelhada para expulsão do Murilo. Isso tem que ser dito. Ele foi muito violento. E tomou amarelo o Murilo, ficou de graça para ele. Ele dá a joelhada no Yuri Alberto, sim, senhor. E agora o Murilo vai lá ver o que aconteceu com o Yuri Alberto. E o departamento médico do Palmeiras está ajudando o departamento médico do Corinthians, porque realmente é caso sério o que aconteceu com o Yuri Alberto. Muito bem, vamos ver o que vai fazer o árbitro, se vai chamar o VAR ou não. Mauro Betting. Uma entrada desnecessária do Murilo. A princípio eu daria amarelo. Aquela falta que é para amarelo é pouco, para mim vermelho é muito, mas dá para... Tem elementos de expulsão, sim, torcer, o que é mais importante, claro, agora para a recuperação do Roberto agora, né? Que não seja nada grave depois também. Até porque, inclusive, o Corinthians deverá, inclusive, acabar o jogo com 9, né? Porque dificilmente o Roberto volta. Uma pena. E o detalhe é que ele cai, tá parado, né, o jogo. Parece que ele cai em slow motion. Cai, ele cai mal. É, de muita cai, dor. Ele cai, né, olhando pro Murilo, tipo, não acredito que você fez isso, cara. E o jogo vai... E o Murilo deu a joelhada mesmo. O jogo vai até 54. Não sei se vai até 54, não, né? Nesse momento vai. Mas aguardemos, porque também agora tem outro acréscimo aí também. E do árbitro até perder as contas. Muito bem. Eu vou dizer pra você uma coisa. Situação grave com o Yuri Alberto, lamentavelmente. Muito triste isso. E ele vai sendo agora colocado na marca, Yuri Alberto. O Marcos Rocha ficou desesperado, é o capitão do Palmeiras, pra você ter uma ideia. Marcos Rocha ficou de cócoras ali no rosto do Yuri Alberto, conversando com ele. E o Corinthians fica com um jogador, dois jogadores a menos no campo de jogo, que não pode fazer mais alteração. E a arbitragem nem foi ao VAR. E com um goleiro que não é goleiro. É impressionante, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. A Daiane Muniz, que está tá no sentindo VAR. Demais o Yuri Alberto, hein? Exatamente, a Daiane Muniz, que é a árbitra de vídeo, nem fez sinal para chamar o Klaus. O Klaus em nenhum momento fez menção de ouvir o VAR, então a Daiane Muniz também não viu nada. Tá parado o jogo, tá marcada a falta do Rony, falta pro time do Corinthians bater, falta pro time do Corinthians cobrar. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Vem comigo no youtube.com/radiobandeirantesoficial, youtube.com/radiobandeirantesoficial. Se posiciona pra cobrança de falta, tem falta o time do Corinthians. Você ligado no microfone, Bandeirantes. Ulisses. Garro vem pra cobrança, se posiciona, pois não. Yuri Alberto vai sendo retirado de não. Maca. Pro vestiário. Isso. Tá saindo de maca o Yuri Alberto. A orientação é que ele não levantasse por causa das dores na coluna. Ele está saindo de maca, uma cena bem forte. O Yuri Alberto com muitas dores indo ao vestiário. Deu pra ver daqui, Ulisses, o Gustavo Gomes desceu pro vestiário pra ajudar a carregar a maca. Olha só, tá parado o jogo, é falta pro time do Corinthians bater. Corinthians com 9 jogadores em campo. Se posiciona pra cobrança de falta o time corintiano. Placar de 2-1 pro time do Palmeiras. Você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor do 20 do Brasil. Aqui não foi em você, Clarice Maranho. Se fosse em você, você não tava falando isso. É falta pro time do Corinthians bater. Timão vem pra cobrança de falta, partiu pra bola, agarro, bateu! Gol! A bola passa por sobre a barreira, ela dá na trave esquerda e morre no fundo da rede. Dá na trave esquerda e morre no fundo da rede. O Corinthians empata o jogo com 9 jogadores em campo. Garro, garro, garro, pra fazer o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Com emoção maior do futebol, essa emoção, garro, essa emoção, garro, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Garro, lindo, lindo, lindo, lindo gol. Uma cobrança de falta espetacular, espetacular, do jogador corintiano Garro, pra empatar o jogo, pra empatar o jogo em Barueri. Corinthians 2, Palmeiras 2. Com emoção maior do futebol e essa emoção, Garro, que você proporciona a torcida do Timão. Empatado o jogo em Barueri. O detalhe até o Ramiro. Um argentino de verdade, Rodrigo Garro, ou Rodrigo Garra, do jeito corintiano de ser. Ele recebe a bola numa oportunidade de falta no último lance do jogo, como manda o manual do bom jogador, coloca no ângulo. O Corinthians empata no improvável, do jeito corintiano de ser. 2-2. 2-2, Mauro. Só o futebol na garra, no garro de um derby que pode fazer. Por enquanto, o Palmeiras vai, o ataque era até alguns minutos. Corinthians consegue um dos pontos mais espetaculares de sua história, com 9 jogadores e por hora um goleiro no gol. Piquerez tirou o ombro do lugar. Piquerez está caído, ombro fora do lugar. Agora 10 contra 9. Se posiciona. Palmeiras também não pode mexer. Levantamento na grande área, o toque de bola afasta a zaga do Corinthians, voltou, bola batida de primeiro toque, pegou, largou, afasta em cima da linha do gol, a bola passou por baixo do Gustavo Henrique, em cima da linha do gol, salva o Corinthians, aí galera! Daniel, o pé salvador para evitar a vitória do Palmeiras por enquanto, Rony na bola. Ranieri salva o Corinthians, escanteio pro time do Palmeiras, bater bem, levantamento dentro da grande área, escanteio cobrado, vem pra tirar de cabeça, afasta Pedro Henrique de qualquer maneira dali. Quando ergue o braço, o árbitro, é fim de jogo, numa tarde, noite histórica pro time corintiano, com 9 em campo depois de estar perdendo por 2-0, empata o jogo diante do Palmeiras. 2 Corinthians, 2 Palmeiras, 2 Corinthians, 2 Palmeiras. Isso dá moral pro time corintiano. Abel vai embora pro vestiário de cabeça baixa, balançando a cabeça. Corinthians empata o jogo 2-2 aqui na Arena Barueri. No finalzinho o Garro faz um golaço. Tá chegando o apito final na Bandeirantes, que é com você. Alô, alô, Ricardo Capriotti. Amo futebol. Eu amo esse esporte. Que coisa maravilhosa. Que jogo, que história, que enredo. Tudo envolvendo esse Palmeiras e Corinthians. Não era pra menos. Palmeiras e Corinthians, eles não mereciam nada menos do que isso. Que jogo épico, histórico e fantástico. E a gente vai agora com a reportagem Bandeirantes, porque o apito final hoje... hoje vai pegar fogo o apito final. Antes, a reportagem Bandeirantes em ação. O olhar da reportagem Bandeirantes no campo de jogo. Alô, Pedro Ramiro. Alô, Gustavo Soler. Vamos lá, Capri. O Palmeiras chega ao seu 7º derby de invencibilidade, mas esse com gosto muito, muito amargo. Vencia por 2-0, chegou a ter 2 jogadores a mais no campo de jogo, o adversário nem goleiro tinha, e o Palmeiras cede o empate na Arena Barueri. Agora o Verdão terá pela frente uma semana cheia de trabalho, já que a partida contra a Portuguesa foi adiada para o jogo, para o dia 28, melhor dizendo, e com isso o Palmeiras dia 24 volta para a Arena Barueri para encarar o Mirassol. E o lado corintiano, Ramiro? Corinthians segue sem conseguir vencer a equipe alviverde, como pontuou o Soler, e também o técnico Antônio Oliveira. Desde que enfrentou Abel Ferreira, há muitas oportunidades, ainda não conseguiu carimbar uma vitória, mas é praticamente um empate com gosto de vitória. O Corinthians que volta a campo na quinta-feira contra o Cianorte do Paraná e vai a Maringá para a disputa da primeira fase da Copa do Brasil. Um empate classifica o Corinthians à próxima fase. Detalhe é o seguinte: esse gol do Garro foi o primeiro dele com o Timão, um golaço, é bem verdade, em 4 jogos disputados depois no Campeonato Paulista. Timão não terá Cássio na partida contra a Ponte Preta na semana que vem. Claro, estamos de olho também na situação do Yuri Alberto, Capri. Muito bem, no apito final vocês voltam. Tem muito trabalho nos vestiários da Arena Barueri, muita coisa para ser trazida à nossa audiência. Então Pedro Ramiro e Gustavo Soler voltam daqui a pouquinho. Nós vamos escolher o melhor em campo, o craque Bandeirantes. É isso, né? O Palmeiras com esse gosto de derrota e o Corinthians com gosto de vitória, porque Palmeiras vencia por 2-0, Corinthians com menos jogadores em campo, menos 2, e chegou ao empate. Vamos lá então escolher o melhor em campo, o craque Bandeirantes, de Palmeiras 2, Corinthians também 2. Alô, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Mauro Betting, aí Mauro, do jogo você vai falar já já, porque tem muita coisa pra gente falar do jogo, mas o craque agora, o craque do jogo é com você, Mauro. Nos 90 minutos, que embora ele tenha saído antes, é o Endrick, disparado o melhor jogador em campo, disparado o melhor com o maior potencial. O nome vai ser o Garro ou a Garra corintiana, não tenha dúvida de buscar esse 2-2, mesmo sem jogar muito bem, mas buscando 2-2 histórico, já está na lista dos maiores derbys de todos os tempos, por uma recuperação absolutamente inesperada do Corinthians, e por tudo que o Palmeiras poderia ter goleado ficando 2-2, mas o nome deste Palmeiras 2, Corinthians 2 é Endrick. Endrick é o voto do Mauro Betting, é o craque Estrela Bet Bandeirantes, de Palmeiras 2, Corinthians 2. E a gente vai falar muito agora, hein? Na sequência, no apito final, no melhor pós-jogo, vamos até às 10 da noite, falando muito desse clássico histórico na Arena Barueri. Não saia daí, vamos juntos também no YouTube, hein? Pode ficar com a gente aí no YouTube, áudio e vídeo, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Paraflu, Sicredi e Estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, vai lá, vai lá, futebol! Apito final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oh, oh, oh, oh, oh, Ulisses Costa. Ele abre o lance, balança, solta a jogada curtinha. Recolheu novamente. Zé prende a jogada, abriu o Moreno. Moreno prendeu de esquerda para Murilo. Murilo recolhe para o time do Palmeiras. Tentou levantamento no boco do gol. Subiu de cabeça, o zagueiro vem para tirar. A bola voltaria com o time do Corinthians. Tentou ser para o jogo. Aperta na marcação. Palmeiras abertura. Vem para Endrick. Limpou o Endrick, bateu pro gol. Falta, soltou para Endrick, ele limpa a marcação na meia lua da grande área, ergue a cabeça, enche o pé, o Cássio mergulha, toca na bola do chute rasteiro, mas a bola entra no fundo da rede. Endrick, 1 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. Quando o Allianz Parque vai estar liberado? A tendência é que só para a última rodada da fase de grupos, no dia 10, contra o Botafogo. Piqueires na bola. Piqueires na cobrança, levantou na boca do gol, toque! Flávio Lopes, gol do Palmeiras, na cobrança de escanteio do Piqueires, impressionante, a zaga inteira do Corinthians para, Flaco Lopes sobe de cabeça e mete no canto esquerdo, ele mete no canto esquerdo para fazer 2-0 para o Palmeiras, para fazer com que o Palmeiras tenha neste momento a melhor campanha do Campeonato Paulista de Futebol. Flaco Lopes de cabeça. Vem Corinthians, domina Biro, ele prende no campo de ataque, tentou soltar a jogada, errado, Biro passa mal, até você Biro, domina do campo de defesa, tenta descer o time, Piqueires passa mal, a bola volta com o time do Corinthians, domina Busquito pelo setor de esquerda, campo de ataque, em velocidade, vai para dentro da grande área, cruzou para ele, Alberto bateu! Jogada na direita do campo de ataque em velocidade, o Mosquito acreditou, ganhou, levou para a linha de fundo depois do erro do Piqueires, ele solta, cruza na marca do pênalti, o Yuri Alberto chega girando e batendo de primeira para meter no fundo da rede do Palmeiras, o Corinthians faz o gol para pôr fogo no final do jogo, Yuri Alberto, com emoção maior do futebol e essa emoção, Yuri Alberto que você proporciona fiel torcida Corinthians. Olha só, tá parado o jogo, é falta pro time do Corinthians bater, Corinthians com 9 jogadores em campo, se posiciona para a cobrança de falta o time corintiano, placar de 2-1 para o time do Palmeiras, é falta para o time do Corinthians bater, Timão vem para a cobrança de falta, partiu para a bola, agarrou, bateu, gol! Partiu pra bola, bateu, a bola passa por sobre a barreira, ela dá na trave esquerda e morre no fundo da rede, dá na trave esquerda e morre no fundo da rede, o Corinthians empata o jogo, com 9 jogadores em campo, garro, pra fazer o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, com emoção maior do futebol, essa emoção garro, que você proporciona a fiel torcida corintiana, garro, lindo gol, uma cobrança de falta espetacular, do jogador corintiano Garro, pra empatar o jogo. Tá aí, Ulisses Costa, e os 4 gols desse jogo épico, histórico na Arena Barueri. Você que acompanhou com a gente aqui, a narração do Ulisses Costa vai levar para sempre esse jogo, não é? Porque foi sensacional. Corinthians chegou a um empate improvável com dois jogadores a menos. E claro que agora, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, nós vamos falar muito disso. Porque o Palmeiras tinha tudo para vencer, estava com a vitória na mão. Vitória na mão. E parou de jogar bola. E o Corinthians foi lá, mesmo com as suas limitações, mas com uma camisa gigante e empatou o jogo. Atenção, prioridade lá para os vestiários, para ouvirmos os personagens desse empate com o Gustavo Soler e o Pedro Ramiro. Assim que eles tiverem condições, vão vir aqui no apito final trazendo a palavra desses personagens. Agora é hora de ouvir o Mauro Betting, que vai explicar pra gente aqui como foi o jogo. Esse jogo histórico que o Mauro já colocou aí talvez no top 10 do derby. Entre os 10 maiores Palmeiras e Corinthians da história. Talvez, tem tanto jogo maravilhoso nessa dupla, mas talvez entre aí entre os 10 maiores da história. Mauro Betting, conta pra gente, como é que foi o jogo? O que aconteceu na Arena Barueri, Mauro? Primeiro não dá pra contar. Precisaria de um Nelson Rodrigues com o espírito de Danoirã Barbosa para escalar um corintiano nessa história. Enfim, muita gente para contar. Assim, pelo inusitado que foi o jogo, é um dos top 5. Pelo que era o jogo, pelo que foi o jogo e acabar como acabou, o Corinthians empatando o jogo aos 46-19 na cobrança do Garro, né? Aliás, mais 49-19, agora eu perdi as contas aqui, literalmente, fez aos 41, fez 50, o Roberto. Acho que era 51. É, 51, eu marquei errado aqui, é 51-19, exato. Aos 41-21, o Roberto diminuiu, e aos 51-19, o Garro fez um golaço de falta. E é interessante dois detalhes, né? Uma falta desnecessária cometida pelo Rony. O Rony foi dar um carrinho na bola para evitar uma bola levantada na área e acabou criando uma bola que era muito mais perigosa, mas mesmo assim muito longe. Aí é dever dizer que um dos 5 maiores goleiros da história do Palmeiras, o Everton, foi mal no lance, muito mal. Porque além dele não chegar numa bola que dava para chegar, quando ela tá chegando, ele tira inexplicavelmente o braço da bola, a bola bate na trave e entra, e o Corinthians faz história, faz um gol espetacular pelas circunstâncias, que como já definido, e o Roberto a gente espera que evidentemente nada de pior tenha acontecido, mas saiu muito mal, saiu de marca, dolorido. O Cássio já tinha saído também, ele saiu machucado no lance da expulsão, né, que foi justa no lance do Rony. Quando o Gustavo Henrique vai para a meta, e logo depois o Raniel em cima da área e em cima da linha salva um gol que poderia ser do 3-2 do Palmeiras, que seria natural pelo que foram as equipes em campo e pelo que tem sido nos últimos anos. O time do Abel criou 9 oportunidades, o do Corinthians teve 3 e das 3 fez 2 gols. É coisa do futebol, e mais futebol ainda, que o Corinthians da Garra e do Garro acabou fazendo ao diminuir com o Roberto, ao empatar com o Garro, de um empate que acaba sendo uma goleada para o Timão no aspecto anímico, e de uma goleada que poderia ter sido para o Palmeiras até os 40-41 do segundo tempo aqui em Barueri, e que vira um dolorido empate pelas circunstâncias. O Palmeiras e o palmeirense saem aqui de Barueri, ouvindo a Rádio Bandeirantes, vendo o jogo pela TV, enfim, com o sentimento de uma derrota e goleada. E o Corinthians e o corintiano, que sentia que poderia ter levado uma goleada até os 41 do segundo tempo aqui em Barueri, sai como se fosse uma virada espetacular que nem foi consumada ainda, mas com sentimento de vitória. É um empate que podia ter sido goleado, e o Corinthians sai com sentimento de goleada em Barueri. E é um Palmeiras que poderia ter goleado e sai como se tivesse sido derrotado de virada por um dos mais frágeis Corinthians recentes, mas que ainda assim consegue animicamente um 2-2 Capriotti, que pode mudar a sorte que parecia azar do Corinthians em 24 e que pode servir de alerta para o Palmeiras, que segue jogando muito bem. O chamado? Só para a gente trazer um detalhe aqui já da zona mista, acabou de passar 2 socorristas com uma maca a caminho do vestiário do Corinthians. Situação preocupante ainda com Yuri Alberto. Agora médicos socorristas estão levando uma maca para o vestiário do Corinthians para encaminhar o Yuri Alberto para algum hospital aqui da região. E só um outro detalhe que a gente apurou aqui, um bastidor. Na hora do gol do Garro, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, na comemoração, ele acabou dando um tapa num vidro e esse vidro acabou caindo na região onde ficava a torcida do Palmeiras. Felizmente, a informação da própria federação e do Palmeiras, ninguém saiu ferido nessa. O Alberto, né? tem uma suspeita de fratura na costela, ou em uma costela, em algumas costelas, né? A suspeita aí que daqui a pouquinho o Ramiro vai trazer pra gente mais detalhes, né? Mas é uma suspeita. Alô, ele saiu mal mesmo. Testando, saiu mal resposta, mesmo, né? Saiu bem ruim. Um dois, já nós vamos lá pro teste. Beleza, lá, né? Não vai ser teste, não. Vai ser definitivo lá com o som das entrevistas coletivas na Arena Barueri. Agora, Mauro, a diferença técnica do Palmeiras pro Corinthians, ela é considerável. De entrosamento, então, nem se fala, porque esse time do Palmeiras joga junto há muito tempo. O Corinthians está sendo montado agora. Anos de trabalho contra 3 jogos do Antônio Oliveira no Corinthians. Exatamente. O banco de reservas do Palmeiras é muito mais qualificado do que o banco de reservas do Corinthians. Só tem uma coisa que explica. Olha, o Corinthians, num determinado momento do jogo, também nem na vontade estava vencendo o Palmeiras. Até na vontade, o Palmeiras era melhor, não é? Mas aí... o imponderável e as mudanças que o Antônio Oliveira fez também, que melhoraram o Corinthians. O Palmeiras parou de jogar e o Corinthians melhorou. E aí a coisa equilibrou. Porque se continuasse na mesma toada, o Palmeiras teria feito mais gols. Então eu fico com a sensação de que esse é um jogo que o Corinthians melhorou pela entrada dos jogadores e foi ajudado também pela apatia do Palmeiras a partir de um determinado momento do jogo, que parou de jogar bola, não, Mauro? Parou de ter aquela intensidade no pé no acelerador ou pé no pescoço do adversário. Porque o Palmeiras também foi muito melhor que o Corinthians em quase todo o jogo, e não só porque é um trabalho vitorioso de 3 anos contra um trabalho que está começando há 3 partidas, né, do Antônio Oliveira. O Palmeiras ganhava todas as divididas, ganhava todas as bolas. O Corinthians parecia em alguns momentos o Fausto Vera. 11 Fausto Veras contra 11 times do Palmeiras sedentos de sangue. É interessante, no mesmo jogo, você imaginar vindo o compacto dos melhores momentos, esse jogo acabar 2-2 é um negócio impressionante. Uma das piores atuações do Corinthians nos últimos tempos, e olha que foram tantas, uma das melhores atuações do Palmeiras. Dá pra dizer que foi a melhor partida do Palmeiras no ano. Poderia ter goleado, claro que o clássico iguala os desiguais, aquela coisa, eu mesmo, meu palpite inicial era 2-1, mas a recuperação fantástica do Corinthians de 9-11 é aquela que nem técnica, nem tática, nem historicamente, nem antologicamente, nem antropologicamente a gente explica. É dessas maravilhas que só o futebol mesmo consegue explicar. Vôlei, basquete, handball, badminton, curling, pelota basca, lacrosse, não conseguem criar o que a gente viu aqui em Barueri, Capriotti. É verdade. E com um detalhe, não é? É interessante no jogo também, mais um. Dois gigantes nos gols, dois goleiros épicos, históricos com as suas camisas e que falharam. Muito desse placar passa também pela falha dos dois gigantes dos gols, hein, Mauro? Não tenha dúvida. O primeiro gol, eu quero de novo destacar esse monstro que é o Endrick, que a bola ainda bate e ainda o Cássio ok. No lance da expulsão do Cássio, no segundo gol ele não tinha o que fazer. No lance da expulsão do Cássio, ele poderia, o próprio Ulisses já no momento destacou, que ele poderia ter se antecipado antes para evitar a falta que fez. No primeiro gol não acho que tenha havido falha do Everton, mas no segundo sim. Era uma falta de longa distância e ele inexplicavelmente, mesmo que ele tira o braço da bola, quando a bola bate na trave esquerda e entra na meta palmeirense. De fato, dois goleiros históricos. O Cássio vai além disso, né? O Cássio, para muitos, é o maior ídolo da história do Corinthians, que eu discuto muito. Aliás, até como goleiro, um clube que teve Gilmar dos Santos Neves, que teve o próprio Ronaldo Giovanelli, que teve Dida, mas a história do Cássio é absurda, né? Aliás, inclusive, história que vai sair em mais um livro legal da Onze Cultural em breve, livro muito bacana, que já está em pré-venda também. Mas, e o Everton, para mim, está entre os 5 melhores goleiros da história do Palmeiras. Mas hoje, no segundo gol, o gol desse empate histórico corintiano, sim, falhou o Everton. Falhou. Ah, eu também estou com vocês aí. O Cássio demorou para sair do gol, demorou para tomar a decisão, por isso precisou fazer a falta no Rony e foi expulso, né? Falhou ali no lance da expulsão. E o Everton, então, no lance da cobrança de falta do Garro, foi mais bizarro ainda, porque ele tirou o braço, ele tirou a mão, né? Foi um negócio ainda mais absurdo. Muito bom, vamos lá. Chamando o Gustavo Capri. Soler. Diz, Soler. É o Ramiro aqui. Ô, Ramiro. Ô, Capri, só para informar essa situação também do possível... Na verdade, houve ali uma confusão no camarote em que estariam alguns dirigentes do Corinthians, na comemoração do segundo gol do Corinthians, um vidro estoura. E aí esse camarote teria alguns dirigentes do Corinthians. E aí, segundo o Corpo de Bombeiros, quando o vidro estoura, ele atinge uma criança. Uma criança precisou de atendimento médico depois dessa situação. Nesse momento, eu estou até tentando ver aqui, há muita apreensão com relação ao Yuri Alberto. Mamaca passou há pouco também para receber ali o jogador. A gente ainda não tem atualização do estado de saúde dele, mas estamos de olho nessas duas situações, nessas duas ocorrências aqui no estádio. Tem uma suspeita de fratura na costela aí do Yuri Alberto, não é, o Ramiro? Isso. Pelo menos inicialmente aí, e pela região ali onde ele estava com a mão, aparentemente o departamento médico do Corinthians suspeita de fratura na costela do Yuri Alberto, mas você vai acompanhar aí, vai atualizar pra gente, daqui a pouquinho os médicos do Corinthians devem se posicionar falando sobre, atualizando o estado de saúde do Yuri Alberto, tomara que não seja nada grave, tomara que ele possa voltar rapidamente aí a jogar futebol, assim como os demais jogadores também que tiveram problemas médicos nessa partida. São 8 horas e 23 minutos, 8 e 23, hoje o negócio vai pegar, Mauro. Eu tô só querendo ouvir hoje o Abel Ferreira, porque ele saiu cabisbaixo de campo e inconformado. Claro, você imagina, um empate, né, com essas características pro Abel Ferreira é um tapa na cara, né? E o Antônio Oliveira, vamos ouvir as explicações, porque é isso, ele começou mal com o Corinthians, acho que a escolha tática do Antônio Oliveira, como você disse, foi equivocada, foi ruim, mas depois acabou, né, bem ou mal, ele acabou ajeitando... talvez até meio sem querer, foi usando o que tinha, né? Porque ele não tem muita qualidade. Ele olhava pro banco e falava: vem você, vamos ver o que acontece aí. E acabou dando certo. E vamos ver o que acontece. É, tem muita gente falando desse lance do Yuri Alberto, que a entrada do Murilo, né? Foi o Murilo quem fez a falta no Yuri Alberto e que seria uma falta para expulsão, Mauro. Você expulsaria o Murilo nesse lance? Ulisses expulsaria, pelo que eu vi, eu daria cartão amarelo, embora é o lance para cartão laranja. Amarelo me parece pouco, vermelho seria demais. Se fosse expulso, tinha elementos para expulsar, sim, também. Eu teria dado cartão amarelo. Muito bem, vamos daqui a pouquinho escolher Ulisses o melhor. Está indo em campo. Embora da melhor cabine, porque eu estou indo amarelo. Embora. Não, isso é agressão, cara. É uma joelhada nas costas. Falaram uma joelhada nas costas. É uma joelhada? Não, que é, mas você fala. Pô, mas cara... É, joelhada nas costas é vermelho, não está na regra do jogo. Você pode errar, subir e atingir as costas do cara. Então, para mim, não houve um lance de uso de força excessiva. Para mim, é um lance temerário. Na regra do jogo, pela regra do jogo. Para mim, na minha. Cara, por que ele saiu de moto? De não, Ulisses, você pode matar alguém sem ser falta. Com o dedo, né? É discutível. Agora, é como o lance do Zúñiga na Copa sobre o Neymar. Né? O Zúñiga também não foi expulso naquela oportunidade, não é? Eu expulsaria o Murilo. Eu acho que é um lance em que ele usou força excessiva, sabe, Mauro? Acho que a força foi excessiva. Não dá pra analisar isso ali. Não tô dizendo que não. Não dá pra ter o Chilique que teve o Ulisses aqui do lado. E o Murilo. De novo, lembrando que você pode quebrar a perna de alguém sem ser falta. É isso que eu quero defender. Não é porque o jogador, lamentavelmente, está machucado que é pra cartão vermelho sempre. Eu daria amarelo, mas entendo que quem se expulsasse. O Murilo tava já desde o início do jogo, já vinha se estranhando com todo mundo ali. O Murilo não tava legal, assim, do ponto de vista. Tava pilhado demais. Acho que esse lance foi meio que para coroar uma partida dele pilhado. Ele tava acima, além da normalidade nessa questão aí da vontade, não é? Então acho que ele usou uma força excessiva ali contra o Yuri Alberto. Eu expulsaria, mas é isso. É um lance interpretativo, né? E nem o VAR chamou. Não teve nem a revisão pelo VAR para dar a chance do Rafael Claus. Que é a minha opinião, exatamente a mesma do VAR e do árbitro. Não de um cara que daqui a pouco vai me dar uma joelhada nas costas. Eu vou dar uma joelhada nas costas do Mauro para ele ver como é que é. Que teve uma pessoa que falou assim, menos o Luiz, não exagera, porque o Yuri Alberto começou a ter convulsão, passando mal. O Marcos Rocha enlouqueceu no campo de jogo, cara. Marcos Rocha é o capitão do Palmeiras. Foi o primeiro a chegar e viu o estado, a gravidade. Marcos Rocha começou a chamar os médicos. Sem o árbitro autorizar, ele começou a gritar. O desespero do Marcos Rocha mostra a gravidade da entrada do Murilo. Muito bom, 8h27, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Atenção, Enzo Ortega. Vamos lá, classificação atualizada do Campeonato Paulista. Havia expectativa aí do Palmeiras assumir essa liderança geral isolada do Paulistão. Como é que ficam os números aí depois dos jogos encerrados até aqui no Paulista, nona rodada do Paulista. Vamos lá, Enzo. Vamos lá, Capri. Antes, atualizando o placar lá no estádio Brinco de Ouro, a Inter de Limeira marcou com Zé Mário. Agora, aos 26 minutos de pênalti, Inter de Limeira no momento 1, Água Santa 0. Atualizando... Ruim pro Corinthians. Ruim pro Corinthians, exatamente. A Inter de Limeira vai assumindo a liderança do Grupo C com 16 pontos. Bragantino fica em segundo com 15. Mirassol com 14 e Corinthians agora com 10. Falando dos outros grupos, o Grupo A, Santos com 19, Portuguesa com 7, Ituano com 6, Santo André com 4. O grupo do Palmeiras, o Grupo B, Palmeiras com 18, seguido de Ponte 13, Água Santa 11, Guarani 5. O último grupo, o Grupo D, Novo Horizontino 15, São Paulo 14, São Bernardo 12 e Botafogo 8. Na classificação geral, ainda o Santos é líder com 19, aí vem o Palmeiras com 18 e depois vem Novo Horizontino e Bragantino com 15 pontos. Passando os jogos de mais cedo, Novo Horizontino venceu o Santos por 2-1 lá na Vila Belmiro e também lá no estádio do Canindé, a Portuguesa conseguiu vencer a equipe do Guarani com gols de Giovanni Augusto, também de pênalti. Portanto, a Portuguesa respira um pouquinho aliviado, ela sai da zona de rebaixamento. No momento, quem está sendo rebaixado no Campeonato Paulista é o Guarani e Santo André. A Portuguesa vai a 7 pontos, sai da zona da degola, vai para a 13ª colocação, ainda tem um respiro porque na 14ª está o Ituano com 6 pontos. Portanto, no momento, Guarani e Santo André estão sendo rebaixados no Campeonato Paulista, Capri. Muito bom, 8 horas e 28 minutos, 8h28. Deixa eu dar uma passada com a reportagem Bandeirantes lá na área de entrevistas da Arena Barueri. Vamos lá, atenção, Pedro Ramiro, Gustavo Soler, qual é a situação aí no momento? Daqui a pouquinho vamos ouvir os treinadores. Tem essa questão aí também do presidente do Corinthians, lá do vidro do camarote que explodiu, estilhaçou. Como é que tá a situação por aí? Vamos lá, minha gente. É, por enquanto sem novidades, viu, Capri? A gente está esperando um posicionamento até de alguma autoridade por aqui. Não sei se até do lado do Palmeiras alguém vai falar sobre essa situação, mas a gente está aguardando. Ainda uma movimentação muito grande aqui na zona mista, na área de imprensa aqui na Arena Barueri, mas por enquanto sem nenhuma novidade, Capri. E pelo Palmeiras, lado do Palmeiras, Solé? Nenhuma movimentação, Capri. Nenhuma movimentação, nem na sala de imprensa, nem na coletiva, nem na zona mista. Perfeito. Ô Mauro, eu tô dando uma monitorada aqui, não é? Nas redes sociais, nosso chat aqui do YouTube também, né? Os nossos ouvintes. E tem muita gente criticando os dois goleiros, tanto o Cássio quanto o Everton. E muita gente dizendo que no gol do Corinthians o Carlos Miguel merece uma chance. O Cássio iria para um banco de reservas. E o Everton, que também é muito, muito palmeirense, está aí achando que o Everton não está num momento legal. É momento, sim, de pensar em mudanças nos gols dos dois times aí? Você daria uma chance para Lomba e para Carlos Miguel como titulares dos times? O Lomba, em nenhum momento desde que chegou ao Palmeiras, rateou, em nenhum momento teve infelicidade. O Carlos Miguel entrou sempre muito bem na meta do Corinthians. Eu pensaria, talvez, se fosse para mexer, mais o Carlos Miguel no Cássio do que no Lomba no Everton. Mas ainda manteria o Everton. Acho que até o Everton ele sente, umas vezes, falta de ritmo de jogo quando ele volta. Mas é normal, assim, goleiros históricos, estava falando aqui do Gilmar, até porque tinha concorrência extremamente qualificada com o Cabeção. O Gilmar, em alguns momentos, ficou de fora. Até se desgastou quando foi para o Santos, 61, teria sido uma série de desgastes. Leão ficou fora quando voltou de seleção brasileira para o reserva do Real Marcel. Então tem momentos, goleiros, estou pegando exatamente casos clássicos de Corinthians e de Palmeiras. Eu ainda não mexeria nos dois, tá? Mas se fosse para mexer num, eu entendo que é mais o Carlos Miguel no Cássio do que o Lomba no lugar do Everton. Mas sim, sobretudo o Everton, no lance do gol de empate do Garro, deu mais mole do que o Cássio, do que, por exemplo, no primeiro gol, aquele golaço do Hendrick. Gols, né? E goleiros históricos, épicos. Daqui a pouquinho tem o gabarito do jogo, hein? Já o gabarito do jogo e a gente vai acompanhar aí as notas do Mauro Betting para essa partida. Vamos fazer o seguinte, vou pro intervalo rápido aqui, é rápido mesmo, porque vocês sabem, né? Eu quero ficar muito tempo aí ouvindo os treinadores, os jogadores, os personagens dessa partida épica. Então, eu vou pro intervalo rápido, deve demorar mais um pouquinho aí para os treinadores chegarem na área de entrevistas e na volta vamos ver se já teremos aí Antônio Oliveira ou Abel Ferreira falando depois de Palmeiras 2, Corinthians também 2,